Atenção! O seguinte podcast pode conter material inapropriado ou ofensivo para menores de 3 anos. Se você é um alien, viajante do tempo ou Esper, por favor, pare de ouvir e ligue para 0800 2342 Haruhi. A brigada de Suzumiya Haruhi para animar o mundo agradece. Oi, eu sou o Darko. Como assim? Tá no meio do negócio? Ah, mas deixa aí, depois eu corto e boto no início. Tá, eu sou o Live Angel. Faz tanto tempo que eu não falo isso que eu, por algum motivo, esqueci, me misturou os nicks na minha cabeça e ia falar outra coisa. A gente falou, né? Toda semana agora a gente vai tratar de um estilo diferente. Toda semana não, todo programa. A gente vai tratar de um estilo diferente. É, semana passada a gente falou de... Meio passada, né? Acho que até o fim do ano a gente consegue, antes de 2010. Antes de 2012 a gente consegue. Também depois não vai adiantar nada, não vai ter mais ninguém pra ouvir, né? Só vai ter a gente, os baratos e o Hulk. O quê? Não vi, nunca leu a história do futuro alternativo lá? Li. Só sobrou o Hulk lá da crise de emo. Finalmente conseguiu o que ele queria, né? Que deixasse ele sozinho. E ele foi emo com ele? Não, porque tá lá o Bruce Banner, todo velho, ferrado, tentando se matar desesperadamente, não consegue, né? O Hulk rompe nele, fica puto porque ele tá querendo morrer. É um inferno. Eu li isso. Claro que não, você me passou, eu li. É, realmente. Eu li de um scan que você me passou. Já não, é uma revista que você comprou aí. É, porque eu tenho uma coleção enorme. Eu tenho uma casa, só pra guardar isso. Uma casa de quantos gigas? Então, fugindo do óbvio, mais uma vez, não vamos começar falando de Shonen. Vamos começar falando do estilo mais underground que você provavelmente nunca ouviu falar, Josei. Eu não sei, porque é Josei. Josei. Eu não tinha pensado nisso. Eu não disse de não sei pensando nessa possível resposta. Você é bom, cara, você é bom. Então, passa na minha sala amanhã que você é muito bom. Como o Josei é um estilo que não tem muita coisa pra gente falar, foi pegar o outro estilo que não tem muita coisa pra falar, que é o Kodomo, os magazinhos pra criança. Bem, o que diabos é Josei? Bom, se você sabe, você fala, né? Eu já falei que eu não sei. Josei, na verdade, ele mal é um estilo. Ele é meio que uma ramificação do shoujo mesmo. Porque o shoujo surgiu lá, tudo mais, no início era toda aquela coisa dramática e europeia, no caso nunca se passava no Japão, a coisa foi crescendo. E lá pros anos 80, o pessoal que lia shoujo no início já tava crescendo, garotas. Já estavam lá com seus 20 e poucos anos e começaram a encher o saco daquela novela mexicana toda. E as editoras começaram a pensar nesse público e começaram a lançar histórias mais maduras e mais compatíveis com a vida da pessoa, sabe? Mais referente ao dia a dia delas. Uhum. Só que é ainda difícil, principalmente hoje em dia, separar josei de shoujo. O próprio Japão tem problema com isso. Porque nessa época era um pouco mais claro a diferença. Porque o josei era mais voltado pro dia a dia, enquanto o shoujo era aquela coisa mais... Falava que eu posso usar pro shoujo. Era uma coisa mais melodramática, mais surreal. Dificilmente se passava no Japão, sabe? Sempre... Era uma coisa vitoriana mesmo e mais lúdica, digamos assim, mais... Calma que o Aurélio tá... tá nascendo. Vai sair a palavra. Isso aí, era uma coisa mais... Tipo... Rosa de Versalhes é dos anos 70? Se não me engano, é. Eu não lembro direito. Sabe, a pauta de hoje foi de Josei, não shoujo. Então não sei em que época o shoujo começou. Mas é isso, aquelas coisas meio... Parecido com o Tena mesmo, né? Aqueles caras muito bonitos, europeus, aquelas garotas muito magras e historinhas bem... que remetiam a esses romances clássicos ingleses, digamos assim. É, sempre numa ambientação muito ocidental, sabe? Bem distante do Japão. Enquanto o Josei era uma coisa mais pé no chão, mais próximo da realidade dessas mulheres já com seus 20 e poucos anos. E, mas nessa época, o Josei ele não se chamava Josei, ele se chamava Raitsu Comico, que vem de Ladies Comics. Ah, tá. Eu tava tentando adivinhar o que era. Era meio que uma ramificação do shoujo mesmo, e aos poucos foi crescendo. Hoje em dia ele não é mais só focado nesse público assim de jovens adultas, sabe? De 20 e poucos anos. Tem Josei abrangente até pra mulheres de 40 anos, sabe? Deve ser muito sexy. É. Uma coisa meio sexy nesse filme, não. Agora, o que diferencia hoje em dia o Josei do shoujo? É uma coisa, sabe, é uma linha muito tênue, porque você vê mangás como Nana, que, sabe, são com personagens mais velhos, com essa coisa de morar sozinha já com, sabe, falando abertamente de sexo sem problema algum, publicado numa revista shoujo. É aquela velha história que separa shonen de seinen, blá blá blá, coisa do nome da revista, né? Talvez o que separa o Josei do shoujo seja o nome da revista só. Isso, e tem muitas poucas revistas direcionadas pro Josei. Muitas poucas mesmo. Posso até dizer uns nomes, não que isso vá fazer alguma diferença, mas tem a Yu, que é a mais vendida do Japão. Não sei o que é publicado na Yu. Engraçado é que muitas revistas, muitos mangás Josei, eles não saem em revistas especializadas em mangá. Por exemplo, Paradise Kiss, que é da... Qual o nome dela? Yui... alguma coisa. Quem é Ayazawa? Não é Yui, é Ayazawa mesmo. Ah, é ela. É ela mesmo. Que também é da Ayazawa de Nana. Veio antes de Nana, publicou antes de Nana. Saía numa revista de moda. Era uma revista de moda que lá no meio, olha que um mangá, vou ler. Se não me engano, era The Sneaker, que era da Kadokawa. Enfim, e outras revistas mais direcionadas pra mulheres. É como se você abrisse, me diz o nome, a Boa Forma, sabe? Desce de cara com... Você desceu muito baixo, cara. Fala alguma coisa um pouco mais up aí. Porque eu não conheço as revistas pra mulheres no Brasil. Ah, pra mulheres? É, tem aquela... Ah, caramba. Tem essas com nome de mulher, sabe? Tipo, Cristina, Regina. Cláudia. Renata. Tem uma Cláudia, não tem? É, Renata, Maria Clélia, Efigênia. Efigênia. Tem umas assim. Não, é, realmente, assim, é muito underground a parada, porque você vê aqui a lista das 10 mais vendidas, só uma tem artigo na Wikipédia, que é a Kiss. Todas as outras estão naquele vermelhinho básico. Inclusive, o artigo da Kiss tem uma linha. É, ele fala, Kiss é uma revista japonesa publicada por Kodansha. Beleza, pronto. Precisa ver mais do que, além disso. Você sabe também que ela é semi-mensal. Como é isso? Semi-mensal? Pode sair, como, sabe, é pra nascer, é que nem o GQS. É pra sair todo mês, mas ninguém garante. Não, o GQS vai ser toda semana, mas ninguém garante. É, a gente é semi-semanal, então. Mas no o problema é que nem no Japão eles devem muito se ligar com esses nomes, Josei, Shoujo. Acho que leitora de Josei não é um público que consome mangá normalmente, sabe? Então, o público que lê Josei não tá muito preocupado com o nome do estilo que eles estão seguindo. Isso é uma coisa mais de otaku, sabe? Ah, eu tô lendo um shonen, eu tô lendo um shoujo. Ou das garotas otaku que lêem shoujo. Agora, Josei são adultas, são mulheres adultas que estão lá folheando a Efigênia e as aventuras da Efigênia e sua turma no meio. Na verdade, como eu falei, hoje em dia o shoujo, ele ganhou essa coisa mais de dia a dia e tal a um ponto que é quase difícil, é muito difícil você conseguir separar o Josei de um shoujo. Talvez o shoujo, com algumas exceções, ainda tenha um ar mais infantil, no sentido de é uma coisa mais romântica, mais melodramática. Talvez o Josei ainda tenha um tom um pouco mais pesado, um pouco mais realista na forma que os dramas acontecem e tal. O shoujo mesmo ainda tem um vernizinho meio lúdico mesmo, meio de romance, em que tudo no final vai dar certo, tudo vai ficar bem, e luzes vão brilhar nos olhos das pessoas e coisas assim. E Josei é uma coisa um pouco mais pesada. É, isso acontece no Josei, sabe? Tem finais felizes, é até comum. Mas não é, assim, não é o padrão, sabe? Como todo shoujo termina bem. Assim como todo shonen termina bem. Me dá um exemplo. Dragon Ball GT. Dragon Ball GT não existe em mangá? Não, mas mesmo assim, termina mal. Inclusive, isso me lembra duas coisas que eu precisava comentar, devia ter comentado no último programa, mas vou aproveitar pra comentar agora. Uma das coisas que diferencia uma revista seinen de uma shonen, e no caso nosso aqui, que a gente tá falando hoje, de Josei de uma shoujo, é a quantidade de furigana. Ah, é? Pra quem não tá muito acostumado com a língua japonesa, as pessoas já sabem, eu acho, que existem três alfabetos. É, katakana, hiragana e kanji. Katakana pra nomes de estrangeiros, etc. etc, etc, não é importante pra quem a gente falar aqui agora. Hiragana é a escrita silábica, cada símbolo é uma sílaba, e na maioria dos casos. E o kanji, um símbolozinho pra uma palavra, um símbolozinho, mais alguns hiraganais na frente pra uma palavra. Agora, como são muitos, milhares e milhares, talvez milhões de kanjis, uma criança, ou até mesmo alguém que nem terminou o ensino médio, ou até alguém que já terminou o ensino médio, pode não conhecer vários kanjis. Então existe uma coisa chamada furigana que ajuda nisso, que são escritos em hiragana ali do lado do kanji, a leitura dele. Até porque um kanji tem mais do que uma leitura possível. E às vezes também uma leitura tem mais do que um kanji possível, sabe? São coisas que se completam. É, isso é uma coisa que eu sempre digo toda vez, mas isso já me explicou, já entendi mais ou menos, mas eu vou levantar aqui de novo, que é o fato de que, já que é pra colocar o furigana do lado, por que já não coloca em hiragana desde o começo, entendeu? Por que tem que colocar o kanji e colocar ainda o outro pequenininho? Você me explicou, é porque também tem um caráter meio educacional, foi você que me falou isso? É, educacional, o furigana tá ali pra que a pessoa aprenda o que significa aquele kanji. E por que isso, que não troca? Porque senão vai abolir completamente o kanji da língua japonesa e eles vão perder essa parte que era a cultura deles. É, faz um sentido bem ralo, mas faz. Tanto que lá as crianças não conseguem ler jornal. É, você precisa de um dicionário pra ler jornal, porque o jornal não tem furigana. Ou então, se tem, são raríssimos em palavras muito complicadas e muito pouco usadas. Então, de propósito, os políticos lá fazem com que a vida política japonesa seja muito chata pra ninguém se querer saber. Porque ninguém precisa se preocupar em precisar ler o jornal. Porque é extremamente chato. Você já viu jornal japonês, né? Tem sempre muita coisa escrita. Eu não sei se é porque tá escrito em kanai kanji, que dá a impressão que tem mais coisa escrita do que realmente tem. Não, é, na verdade, é, ele já não sabe diagramar mesmo. E o engraçado é que é tanto da cultura deles que uma vez eu vi, acho que já falei isso aqui, que tem um jornal que é publicado em japonês e tem a versão em inglês desse jornal que os japoneses produzem. A versão em inglês é toda arrumadinha, que a gente conhece, tudo bem diagramado. A versão japonesa é aquele samba do crioulo doido. Aquele monte de kanji pra todos os lados, aquela tipografia completamente maluca, sabe? Várias coisas de várias fontes diferentes, de todos os lugares possíveis, quase não tem foto, sabe? É só ideograma pra tudo que é lado. E é o mesmo jornal, quer dizer, eles realmente só conseguem ler se for confuso. Se for arrumadinho, acho que eles se perdem. Então, no shonen, todos, sem exceção, os kanjis têm furigana. Você pega um rod de um shonen, só dá furigana. É perfeito pra você começar a aprender, sabe? Eu até peguei um de Yu-Gi-Oh! Pra começar a aprender, só que aí eu percebi que o meu vocabulário... Yu-Gi-Oh! Só que eu percebi que o meu vocabulário ia ficar um pouco estranho e resolvi largar de mão. É, você, se você aprender, é ler a sua vez. É, né, eu ia chegar pra falar com um japonês e eu falar sobre, sei lá, a carta mágica do Campo Negro vai eliminar, obliterar. Você ia só falar do macaco rosa de pantufa roxa. Agora, o shoujo, se eu não me engano, tem furigana na maioria, só que alguns não tem não. Porque garotas são, obviamente, mais espertas do que garotos. Com certeza. Todo mundo sabe disso. Garotos, me perdoem, mas garotas, elas amadurecem mais rápido. Você aprende isso na sétima série. Agora, os shonen, os seinens e os josei, varia dependendo da revista, sabe? Se essa revista é direcionada pra um público mais velho, não precisa colocar tanto furigana. Se é pra um público mais, sei lá, 18 anos, coloca um aqui e outro ali, pras palavras mais complicadas. Então, eu imagino que, sei lá, um josei direcionado pra mulheres de 40 anos não tem furigana algum. Afinal, mulheres de 40 anos devem saber ler todos os kanjis. Afinal, ela já tem 40 anos. É, você tá sendo meio preconceituoso, né, cara? Ela tem direito de ser burra. É... Deixa a mulher ser burra em paz, pô. No Japão, um país com bom ensino, sabe, ser analfabeto? Sei lá, ué, se uma mulher ficou preocupada fazendo um bolinho de arroz, não teve tempo. É uma mulher, né, cara, no Japão. Enfim. As mulheres hoje em dia no Japão estão muito mais preocupadas em serem peruas absurdas, querendo que o marido ganhe $1 milhão por mês. Inclusive aí, um bom bloco, a gente tá precisando de bloco, né? Eu falando mal das mulheres japonesas. Cara, isso é muito fim de carreira, deixa isso pro seu lado, quando a gente tiver muito sem assunto mesmo. Guarda aí. Bem, e o outro motivo, lembrei, olha, não tô perdendo a linha, o outro motivo que eu esqueci de mencionar é que essas classificações de shoujo, shonen, seinen, etc., são aplicáveis a mangá. O anime, assim, por um acaso, esse anime é uma adaptação de um mangá shoujo. Agora, Code Geass, que é uma história própria. Qual gênero? Code Geass? Qual os demographics, que eu não saberia traduzir isso pra português. Os demográficos? É, os demográficos. É um seinen, lógico. Por que um seinen? Porque eles falam palavrão. Mas, cara, tem muita palavra no Shonen Jump. Até porque palavrão no Japão é uma coisa muito leve, né, cara? Tá ali, então isso que isso. Os palavrões aí são tipo cocô. Eu tô brincando, eu falo que assim, nem porque, bom, shonen não é. Nenhum deles ali tem paixão suficiente pra ser shonen. Bom, só sobra assim nem, cara, não é um shoujo. Todos os personagens são muito bichonen. É, mas não é shoujo. Eu acho que se fosse um mangá, seria um seinen. Como mangá, eles seriam seinen. Porém, porque normalmente essas adaptações costumam sair, a não ser quando sair na Shonen Ace, em revistas mais seinen. Mas não faz sentido algum, porque, como a gente já disse no último bloco, seinen, shonen, etc, etc, etc, é uma questão editorial. de editora, tipo, seria uma revista direcionada para aquele público. O anime, isoladamente, ele não tem uma direção. O máximo que você pode classificar ele é pelo horário que ele passa. Quanto mais violência, ou mais sexo, ou mais maduro, mais complicado, mais estranho, mais tarde ele vai passar. De madrugada. Tem sempre bloco de madrugada de anime. Cara, você tá me dizendo que quanto mais o anime tem violência, tem sexo e é estranho, mais tarde ele passa. Isso. Então lá não passa anime de dia mais. Não, nos padrões japoneses. Me diz algum que não tenha, sabe, sexo, violência e que não seja estranho. Ah, peraí, Naruto não é violência. Ah, não? Não, sentia violência, não. Sentia não é violência. Como não é violência, gente? Cara, violência no Japão tem que ter órgãos internos. É mais do que isso. Por isso que em Bleach tem o buracão sem órgãos dentro. Isso. Que não é violento. Você pode tirar um naco da pessoa, uma mordida, um nheque. Tipo a margarina. Mas você não tá apresentando. Tá ali, tipo, tudo cicatrizadinho, como se fosse uma sabre de luz que passou ali. Isso, isso. Na televisão, em anime, que é uma coisa um pouco mais séria. E precisa estar tão. Apesar de mangá vender muito lá, sabe? Por algum motivo as pessoas ligam mais quando o negócio tá animado, tá se mexendo. Até por aqui mesmo, sabe? Quadrinhos é uma coisa absurda. Comics da Marvel tem coisas que nunca iriam pra televisão. É verdade. A gente fala que americano é muito puritano com relação a mangá e anime, de sair cortando tudo e editando tudo. Só que pros comics ninguém liga, porque a gente vê coisas em quadrinhos da Marvel que tá na banca pra todo mundo comprar, que é absurdo, sabe? É a gente arrancando o Wolverine nos quadrinhos, é muito mais violento do que no cinema, de qualquer outra mídia que ele apareça. Uhum. Até quando o tom da história em que ele tá aparecendo é mais, porque aparece em todas as revistas, então algumas revistas ele tá mais bem-humorado, outras ele tá mais mal-humorado. Mas em todas, se for preciso enfiar as garras dele pelo olho de alguém e espetar o cérebro, sair, assar e comer, ele vai fazer isso. E vai, vão desenhar isso perfeitamente bem. É porque eu acho que são muitos títulos. Eu acho que é o órgão de censura lá que cuida dos quadrinhos. Não tem tempo, né? É, atuou muito antigamente. Hoje em dia eles largaram de mão, né? É, a impressão que eu tenho é que comics é meio que terra de ninguém. Só não pode aparecer no mês. É. Que mesmo no Supremos, lá na capa do Supremos, que é teoricamente pra um público um pouco mais maduro, o Wolverine não pôde aparecer. No Day só rola, sei lá, na Vertigo, sabe? Enfim, então a gente não pode classificar esse anime shonen, esse anime seinen, porque, assim, na raiz não faz sentido. Ele pode ter sido baseado no manga shonen ou ter sido baseado no manga seinen. Basicamente é isso que eu queria falar, que eu tinha esquecido de falar no outro programa. Did You Say tem uma coisa interessante, que é pra mostrar como é que esse troço é mal vendido pra caramba lá. A revista mais vendida de Did You Say é a Yu, e ela vende exatos... em 2007, na verdade, ela vendeu 194.791 exemplares. Isso é muito bom pra área. Sim, porque em comparação, a melhor revista shoujo, que é a Ciao, Ciao, a italiana revista. A Turma da Mônica Mangá é o quê? Seinen, shoujo? É shonen. Não é Josei, porque ela vendeu aqui no Brasil mais do que essa Josei lá. Vendeu 400 mil exemplares, uma edição aí, a edição que é a Mônica beijou o Cebolinha. É shonen mal sucedido. Mal sucedido, caramba, vendeu 400 mil exemplares. Calma, olha só. A Tchau, que é a revista mais vendida de shoujo lá, vendeu em 2007 982.834. A Weekly Young Magazine, que é a revista mais vendida de seinen, vendeu mais ou menos a mesma coisa, 981.229. A Weekly Shonen Jump, que é a revista mais vendida de shonen do Japão, vendeu 2.778.750 exemplares em um ano. É isso aí. É não só a revista mais vendida de shonen, é a revista mais vendida do Japão, pelo jeito, não é nada chegar a essa marca. É, porque a revista de não mangá mais vendida de 2007 foi a Monthly Dead Edition, com 1.018.919. Mais ou menos um terço da Shonen Jump. É, pra você ver que a Shonen Jump é a revista mais vendida do Japão. Incrivelmente, né? Vocês estão ganhando tanto dinheiro pra já melhorar a impressão. Mas aquilo é uma questão ecológica, cara. Tá bom, vai nessa. Dissolve, né? Não, acho que é justamente porque a gente tem que vender 3 mil exemplares por ano. 3 milhões de exemplares por ano. Que eles não podem fazer, vai acabar com o papel do mundo, assim. Eles não podem ficar cortando árvore lá, não tem. Não tem árvore no Japão, né? Não tem que arrumar um jeito de fazer papel de arroz ou papel de peixe. É, papel de peixe... Eles já fazem, só que eles comem. É... De onde eles importam o papel? É uma curiosidade. De onde os japoneses importam o papel? Porque eles importam. Não importam, né? Tem florestas no Japão, sabe? Acho que justamente por isso que as revistas são todas de papéis reciclados, sabe? Só mangá mesmo, tankōbon e livro, que mangá tankōbon tem, assim, o mesmo valor editorial que um livro em material de qualidade e tal, que eles gastam papel pra valer, sabe? O resto recicla. Eu acho que só tem isso de interessante pra falar sobre Josei. Alguns mangás que vocês não sabem se são Josei ou não. Honey Clover vai sair aqui. A Panini, acho que é a Panini que vai publicar. É um Josei. Goku-sen é um Josei. Conhece Goku-sen? Goku-sen é da professora, que ela é a filha do chefe da máfia, só que quer ser professora. E ela vai cair num colégio super barra pesada e tal. Sazae-san é Josei? Sazae-san é Josei e é um dos mangás mais publicados. Porque ele é mais voltado pro público feminino, pro público feminino mais maduro do que as... Eu achei que Sazae-san fosse uma coisa meio concurso, porque diz que ele apela pra toda a família japonesa, né? Exatamente. Então, Sazae-san é tão antigo, ele é muito antes de existir a definição de Josei. É, Sazae-san é a série animada mais antiga do mundo. Ela dura mais tempo que os Simpsons. E o mangá também é gigante. E, tipo, ele surgiu nos anos 60, se não me engano. Se duvidar, até no final dos 50. E é tão antigo que nessa época não existia essas definições. Hoje em dia, se você for tentar colocar ele em algum lugar, vai ser o que cai mais é Josei, porque tem muita aquela coisa do feminismo. Porque ele é tirinha também, né? Não é mangá. É. E Sazae-san acho que foi um dos primeiros mangás a ter... É interessante a gente falar de Sazae-san em outro bloco, mais sobre história do que sobre estilos. Mas foi um dos primeiros lugares, assim, da mídia a ter ideias feministas dentro do Japão. E é o último, o único desenho que ainda usa célula pra animar. É, que ainda é feita à mão, né? É o último junto com, assim, junto com os filmes do Hayao Miyazaki, mas em matéria de série de TV, é o último que continua insistindo nas velhas técnicas. Aí outros títulos que as pessoas podem conhecer, Paradise Kiss, Pet Shop of Horrors, e que eu conheço aqui, Nodame Cantabile. Nodame Cantabile, que eu acho que é um dos mais famosos. Você conhece esse Ice? De nome, já ouvi falar. Esse Ice não é um mangá sobre hermafroditas? É, sobre hermafroditas. Olha, isso... Eu imagino que seja Is ou IS ou alguma coisa assim. É um mangá de Josei sobre hermafroditas. Sobre a Buba. Buba? Que Buba? É muito criança, cara. A personagem da novela da Maria Luísa Mendonça, que era hermafrodita na novela. Novela essa. Gente, é Rei do Gado. Rei do Gado? Eu não gostava de Rei do Gado. A única coisa que eu lembro de Rei do Gado é o Rei do Gado. Qual é o nome do ator? Antônio Fagundes. Falava com ovo cozido na boca. É, eu lembro dele comendo minhoca na floresta, só isso. Mas não era ele comer minhoca, era? Era ele sim. Não, era a versão jovem dele, era outro ator. O Antônio Fagundes, ele era o Marcos Palmeira. Depois ele viu Antônio Fagundes. Não, é, mas depois ele ficou perdido de novo e teve que comer minhoca, velho. Ah, é? Eu lembro dele velho comendo minhoca. Não, mas ele velho era o pai dele que morreu. Depois ele voltou, esse é ele, o filho dele. Cara, eu sei o seguinte, em algum momento o Antônio Fagundes comeu a minhoca dessa novela da última floresta. E comeu minhoca da Buba? Não. A Buba tem uma minhoca? Tinha, ela era uma fodita, ela tinha uma minhoca também. Ah, tá. Não, mas olha só, os intersexos... É, mas é uma fodita, de certa forma, né? Não, mas em algum momento da novela ela operou. Ah, tá. Enfim. De Josei é isso. Kodomo deve ser, sabe, bem antigo mesmo, né? Porque Doraemon é um Kodomo. É, acho que Kodomo começou quando nada se chamava Kodomo ainda, porque mangá originalmente é uma coisa pra criança, então... Eu acho que só depois que começou a surgir os outros estilos viraram assim... Agora, esse sempre teve, a gente vai chamar de quê? De criança, Kodomo. Acabou, pronto. Assim como o Shonen, pra quem não sabe, é garoto. Shoujo é garota. Seinen, Josei, não faço nem ideia. Seinen é adulto? Não, Josei é mulher, ó, uma. Seinen é um nome bonito que eles gostaram. Tem alguma coisa que começaram com S? Tudo começa com S? É Shonen, Shoujo? Ele falou Seinen. Seinen-san. Era o nome do editor na época. Olha, por exemplo, Astro Boy é considerado um Kodomo. Lógico, porra. Totalmente pra criança. E aí, o que que... Não tem muito o que falar, sabe? Eles passam normalmente no bloco da manhã. É aquele seu... Aquele... O desenho que deveria passar na TV Globinho aqui. Quando Naruto deveria passar tarde. E... Sei lá, um Code Geass da vida deveria passar à noite. E Lucky Star passa de madrugada, sabia? Depende muito do foco do público. Né? Muito uma questão de censura, assim como o mangá. É incrível, o Japão libera, totalmente liberal, sabe? Só estão implicando com as Lolicon agora. Os políticos que querem ocidentalizar tudo, aí que eles começam a dizer, cara, a gente tá sendo muito mal visto, a galera lá fora não quer se misturar, entendeu? Gente, pô, vamos deixar a coisa um pouco mais normal, país nenhum tem... Mas tem... o Taro Aço gosta. É, mas aí ele olha pro lado, olha pro outro, disfarça, esconde o mangazinho, deixa ele querendo mangá, assim, na reunião, embaixo da mesa, assim. Ah, e aí eu acho que a gente nunca falou que o Taro Aço, ele é fã de Rosen Maiden, né? Sim, não sei, não sei se a gente falou, mas ele é. Muito bom, cara. Só que ele não pode falar muito, né, sobre isso. Ele começou a falar muito, só começou a cair em cima dele. Agora ele não fala mais nada, fica na dele. E você te falou aqui que o Hayao Miyazaki criticou ele, que eu achei um absurdo. O Hayao Miyazaki, né, cara? Porque o Hayao Miyazaki faz umas coisas mais mainstream, né, cara? Não faz coisa pro otaku. É, mas assim, não, mas ele criticou o fato do Taro Aço ser muito viajante e tal, ele tem que ser mais pé no chão, as crianças não podem ficar nesse mundo só de imaginação e não sei o quê. Achei meio bizarro. Cara, ele vende imaginação, né? Como é que ele vai dizer? Ele tá falando assim, pra criar um certo equilíbrio, né? Ele fala assim, como se, ah, beleza, eu cuido da parte da imaginação da coisa. Agora você que é o político, você deveria estar cuidando da parte pé no chão. Alguém tem que cuidar disso. Ele tá com medo da concorrência. É. Vai que o Taroasso resolve fundar um estúdio. Cara, isso é legal. Altas animações do Obama. Mas... Não, uma coisa dessa... A gente tem que falar disso também um dia. Só que uma coisa boa é que eu acho que mesmo no Japão, se o Lolicon for proibido, eles devem proibir só as revistas realmente hardcore, com sexo hardcore explícito de Lolicon. Se duvidar, nem Shota contra Loli eles proibem. E Kodomo no Jikan, que eu ainda quero falar no review de Kodomo no Jikan, que eu tô acompanhando, é muito bom, cara. É muito bom aquele mangá. Se fosse por aqui, ele seria proibido junto, sabe? Só que por lá, ele tá garantido. Esse negócio da lei é mais focado na pornografia infantil de verdade, sabe? Porque o que acontece é que tão querendo criminalizar lá também quem possui o material no computador, ou tem, porque geralmente eles só puniam quem vende, e quem produz esse tipo de material. Agora eles querem aumentar a pena pra quem produz e querem punir quem possui. As pessoas, os lolicons dos mangás, ainda estão quietinhos. Existem políticos dentro lá do congresso deles. Quem tá implicando muito com isso é a Inglaterra, como sempre. É, cheio de merda eles lá, hipócrita. Bem, whatever. A gente deixa isso pra um bloco sobre isso. Não, só ia dizer isso, que tem políticos querendo acabar também, colocar um cabrestozinho no Lolicon e tal, mas dificilmente eles vão conseguir, porque entra em conflito direto com a lei de liberdade de expressão deles e tal, e é complicado. E é uma indústria que dá muito dinheiro pra eles, tudo que envolve muito dinheiro, muita tradição, não é tão fácil, não é meia dúzia de política que vai conseguir derrubar, então podemos ficar tranquilos. Nossa, cara, agora a gente é totalmente Loli, né? A gente só lê mangá Lolicon. É engraçado que eu nem gosto de Lolicon, né? Tô falando, mas assim, eu gosto de saber que existe, eu gosto de saber que existe liberdade de expressão. Por mim, sabe, todo mundo podia produzir tudo em qualquer horário. Por mim, passava filme por lançação da tarde, tô nem aí. Não quer ver, não sabe, muda de canal. Não, tirando o Kodomono de Khan, sabe, eu também não leio nada diretamente ligado, a não ser um ou outro. Você marrou no Rouge Lipstick. Mas é outro que o povo não entendeu. A gente já falou, né, comentou no ar que o povo... foi o pessoal do Nalogin que cadeou, né, cara? Eu não entendi, como assim? O povo comentou lá no podcast, no blog deles, que aqueles dois retardados falando de um hentai, como se fosse assim, pintou a gente como se fosse assim, como se fôssemos dois losers, assim, de barrigão, assim, no computador. Não que a gente não seja loser, né? Eu tô faltando barrigão. Não, faz o sentido de, sabe, ser só loser. Além de loser, somos outras coisas também. Somos seres humanos completos e cheios de luz. Aí só pra levantar aqui algumas coisas. Tem algumas revistas de Kodomo, por exemplo, a Korokoro, ela é voltada pra Kodomo, mas, porém, contudo, todavia, as revistas de Kodomo, elas também são muito voltadas pra jogos mais voltados pra criança. Então a Korokoro sempre tem anúncio do novo jogo de Pokémon, ou então até os jogos de Mega Man, sabe? Sempre são... rola um comercial por lá, ó. Beyblade saiu na Korokoro. Mas o engraçado é que Beyblade saiu na Korokoro, só que os carinhas da Wikipédia não querem aceitar que eles gostem de uma coisa feita pra criança e botam shonen, sabe? Não, peraí. Eu pelo menos 13 anos. Beyblades deve considerar shonen, só que, porra, é muito retardado. É aquela coisa, sabe? Tipo, eu tenho 20 anos, sou um americano e gosto de Beyblades. Só que não, cara, eu não posso colocar aqui que isso é pra uma criança de 8 anos. Bota aí que é pra uma de 13. Eu fico pelo menos um pouquinho melhor na fita. Além de Astro Boy e outros títulos que, obviamente, possuem esse título por serem antigos demais e não terem uma história, outras coisas tem. Beyblade, sabe? Os mangás de Mega Man, Medabots, os mangás de Medabots também, tudo que foi de Pokémon, Sonic. É tudo muito voltado pra jogo mesmo, né? E pra anime também. Doraemon, mangá de Kirby. Por que existe um mangá Kodomo chamado Pants Pankuro? Não sei, deixa eu abrir isso. Eu não tinha visto. A Pants Pankuro é uma série de curtas pra Young Children. Envolve Pilot Training. Cara, deve ser muito nojento, cara. É uma série para crianças japonesas aprenderem a ir no banheiro, a usar o troninho. Cara, deve ser muito nojento. Imagina aquele cocôzinho com cara boiando. Porque japonês, coisa pra criança, tudo tem cara, né? Os personagens são coisas antropomorfizadas, tipo vasos sanitários e máquinas de lavar. O vaso vai no vaso? Ou ele caga dentro dele mesmo? Eu acho que as criancinhas cagam dentro do vaso que tem vida. Eu sabia que tinha alguém tinha cara nessa merda. Mangá pra criança, todo mundo tem cara. E é assustador. Tem a versão do daquele negocinho de segurar o papel higiênico. Antropomorfizado. Panto Pankuro é o protagonista. É uma criança de 3 anos. Ah, ele tem esse apelido porque ele começou a usar cuequinha agora. Antes ele usava só fralda. Peraí, você tá querendo dizer que as crianças de 3 anos lá lêem mangá? Não, é uma não é mangá, é uma série de anime. Então provavelmente também é... Kodomo você pode separar um pouquinho melhor, porque tem a faixa de horário, sabe? Que é pra isso. Por exemplo, os animes difíceis de você dizer qual seria o gênero se ele fosse um mangá, são os mais otakus mesmo, sabe? Vai cair naquela coisa de não sei o que é, joga no seinen. Espera a imagem do Panto Kuroa pra eu gravar a sua reação. Olha aquilo. É, tá zoando que isso aqui é criança. Ficou um banheiro? Tá complicado de entender. Cadê uma coisa maior? Deixa eu ver um que dá pra ver. Tem. Bizarro. É um chinelo ali em cima. Eu vi um vasinho ali em cima. Estão falando mal, cara. Isso não é criança. Isso é um vaso. Olha a tampa. E eu falei, como eu disse, é absurdamente assustador. Se meu vaso tivesse essa cara, eu infartava na hora. Que legal que o vasinho tem uma subidinha pra criança subir, sabe? Vou botar isso no post. Lembra de salvar aqui. São essas coisas. Um vaso aqui. É uma família de vasos. E os outros. Tem um porco lá atrás. É uma fralda esse aqui. Enfim. As pessoas nesse anime passam o dia inteiro no banheiro. É um anime. Só o que criança faz. É um anime sobre ir no banheiro pra criança aprender a usar o vaso. E parar de fazer as calças. De medo, né? Ele fala assim, se você não fizer no vaso, vai esse vaso aqui vai te pegar com essa cara assustadora. Ele não é nem um pouco simpático, né, cara? Não, lógico que o povo senta nele o dia inteiro pra jogar, porra. Pelo menos isso, eles são coerentes, né? Vê que a gente tem toda uma preocupação com o background do personagem, com a trajetória dele. Ele é um personagem sofrido, é uma privada, né? É, realmente. O criador do personagem deve ter se colocado no lugar de uma privada. Eu vi uma entrevista dele falando, não, eu na hora que é meus personagens, eu realmente, eu penso a trajetória de vida dele, se eu fosse uma privada, seria uma pessoa feliz? Não. Então. Peraí, isso aqui é a criança? Cara, é um bicho muito estranho, tá mordendo o vaso. Ele não tá mordendo, sabe? É porque a boca dele fica do lado e tá passando na frente. Não, tá mordendo, isso aí é pra dizer o que não deve fazer. Ela, você tá com raiva, olha lá. O vaso tá com raiva porque aquela criatura estranha que era pra ser uma criança tirou a cuequinha. Ao invés de subir no vaso pra fazer lá, tá mordendo ele. Não, cara, você não entendeu. Olha só, esse vaso, ele não tá nervoso. Tá, ele tá olhando pra não, baixo. Ele não tá nervoso. Ele tá tímido. Ah, porque a criança ele pelada... Ele tá constrangido com a situação. Ah, tá, porque uma criança pelada vai sentar nele. Isso. Oh my fucking God. Cara, que bizarro. Então, fechando, Precure acho que seria Kodomo. Apesar de muitas crianças gostarem. Teve um problema com o Precure esses dias, porque ele tinha um fórum oficial de Precure. Obviamente, o criador desse fórum pensou, legal, você achou pra crianças. Vamos fazer um fórum pras crianças discutirem sobre os personagens e tal. Só que... E invadiu de tarado discutindo a calcinha dela. Só deu otaku, cara, mas só deu otaku. O que aconteceu? O fórum foi fechado porque as crianças ficaram com medo das coisas que eram ditas ali. Aí... Um dos o pessoal no G-Channel começou a falar, mas não, gente, é só os pais das crianças que assistem junto e começaram a se empolgar com aqueles personagens e resolveram discutir também. Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe. Uma das pessoas que estavam discutindo lá falava com um japonês arcaico de um samurai. Que medo, cara. O que, obviamente, é uma coisa absolutamente otaku. Aí as criancinhas ficaram com medo, contaram pro papai, o papai contou pra emissora e aí fecharam o foco. Aí antes que começasse a postar doidinho lá, eles... Sim, é isso. Kodomo são muito voltados pra questões educacionais, como, por exemplo, botar as crianças pra ir no banheiro. Cara, por isso o japonês é um bicho estranho, né? Olha como é que eles crescem, assistindo o quê? Isso e Doraemon. Ou então, coisinhas bobas como Doraemon, sabe, que são, obviamente, infantis, ou coisas baseadas em animes ou jogos mais direcionados pra essas crianças. Já temos 10 ou mais, até mais anos, né? Com essas coisas baseadas em jogos, o Shonen e o Kodomo meio que se misturam, de certa forma. Porque Naruto mesmo é lido por crianças da mesma idade que leriam um mangá de Pokémon. Você leu um mangá de Pokémon e adorou? É, eu li o Pokémon Adventures, eu adorei. Pokémon Special. E você já tá, assim, uns 2 anos à frente da faixa etária do Kodomo. Pois é. Tu já não era, mas já tá gostando, né? novo aqui do e-mail novo aqui do Potaco, do Matheus. Como é o nome do Matheus? É o Matheus Cotrim. É o Matheus Cotrim. Oi. É, bem, eu não tô tendo muito tempo pra e-mails ou pra ouvir o JCast, mas não tenho o JCast pra você ouvir mesmo. Então... É, né? A gente tá, sei lá, 2 meses sem lançar. Tudo nada. Faz. Pois as aulas começaram, mas eu vim explicar melhor sobre de onde eu tirei o tempo Potaco. Porque realmente eu tava até agora sem conseguir dormir pensando nisso. É, eu também fiquei assim muito intrigado. Como todo, ou quase todo garoto que gosta de Pokémon, eu entrava em muitos sites e fóruns. Fórum se escreve assim. Fórum se escreve assim? Sim, lógico. Sim, fórum se escreve assim. Como? Como você esperava que fóruns, sabe, PH? M? Sei lá, cara. Mas eu também, eu já fui um Potaco, eu não sabia, quando eu tinha meus 10 ou 11 anos. Quando o Pokémon ainda era novidade, eu entrei em muito fórum e eu jogava Pokémon e sabia calcular e ver no Pokémon Gold. Em um desses fóruns tinha um cara... Ah, não, peraí, eu tenho que dar uma notícia muito boa pra falar que Pokémon Gold vai sair um remake de Pokémon Gold, Pokémon Silver, que todo mundo queria, porque Pokémon Gold e Pokémon Silver são os jogos mais queridos de Pokémon de toda a franquia e eu tô muito feliz porque esses eu vou jogar com certeza, porque desde Gold e Silver... É, eu tenho emulador. E desde Gold e Silver... até sair eu já vou ter um DS, eu sou muito... Esperançoso. Porque até ano que vem o cara está estudando letras na USP, dá licença. Lá vai ele começar a falar da vida dele, então eu vou virar DarkoCast, isso aqui, DarkCast. E vai se chamar Hack Gold e Soul Silver e vai ser muito bom, muito legal. Vai, continua. Eu quero um dia sair em Miami. Eu vou ter. Porque até ano que vem eu vou estar. Em algum post assim. Já. Eu adoro essa piada. Em um desses fóruns tinha o cara com o nome Charizard, ou Dark Charizard. Aliás, o meu nick vem de um Dark. Era Dark Onyx, que juntou pra Dark Onyx. É, você também já falou isso aqui. É, tá, beleza. É meio difícil de me lembrar depois de quase 5 anos. O que importa é que esse cara usava o termo Potaco pra representar os otakus que tinham um afeto maior com Pokémon. Não só eu, como o meu grupinho de amigos que também viria a se viciar em Naruto posteriormente. Era um grupo composto por 3 garotas e uma garota se contar comigo. Que felicidade, gente. Meu Deus. Começamos a denominar as pessoas com essas características de otakus também. Seja, é uma coisa interna, né? É. Depois de ouvir o JCast só com a noite, eu descobri que os fãs de Prince of Tennis usam esse termo para definir os fãs do anime. O que gerou uma enorme confusão em minha cabeça. Muito bom, né? Prince of Tennis, P-O-T, Pot, Potaco. Então daqui a pouco teremos a Potaku War, né, cara? É, a Potaku War. Os potacos de Pokémon e os potacos de Prince of Tennis. Pokébolas contra bolas de tênis. Quem vai ganhar? As Pokébolas podem capturar as bolas de tênis. Mas as bolas de tênis ficam quicando lá dentro até quebrar as Pokébolas. Droga. O que gerou uma enorme confusão na minha cabeça. Tá bom, eu não lembro de ter visto confusão em outras partes do corpo, mas não soube me expressar de outra forma, hein? Ele gosta de fazer comentários engraçadinhos entre parênteses que são completamente dispensáveis. É, e isso envolvendo o corpo dele foi meio... Mas ele quis dizer que ele nunca viu confusão em outras partes do corpo que não seja uma... Ah, ele quis dizer que foi uma redundância. É. Ah, ok. A propósito, me desculpe caso não tenha escrito usando a nova regra ortográfica. Eu não uso. A gente tem 5 anos pra fazer isso. É, mas eu nunca soube direito de botar o hífen, sabe? É, cara, trema, eu nunca usei. Porque pra mim é sempre junto em qualquer caso. E sempre sobrevive bem, eu gosto de conserto. Trema, beleza. Agora com o hífen, eu não sabia antes, agora eu tô mais confuso ainda. Porque eu tô botando tudo junto, mas eu não sei se é pra botar tudo junto. É só assim, a gente tem 5 anos pra se adaptar. Pra mudar completamente. Mas daqui a 5 anos eu vou continuar escrevendo. Principalmente quando eu tô postando no GCast, tô caindo de sono, sabe? Eu escrevo de qualquer jeito. Mas ele é muito difícil, pelo menos pra quem já condicionou a regra antiga, principalmente pela falta do C cedilha. Hein? Eu acho que ele inventou isso. Cara, o C cedilha ainda não foi banido, cara. Falando nisso, ele inventou isso. Como se escreve redação? Eu fiz essa pergunta no meio dos fluids da comunidade, mas acho que ninguém ia responder mesmo. É porque provavelmente o C cedilha não foi limado na língua. É, cara, você tá limando demais, cara, que isso? O que me incomodou bastante foi tirar o acento flex em alguns casos, tipo voo, não tem mais. Toda vez que... Ah, fica voo. Agora voo, do bichinho não. Eu não vou conseguir escrever que eu magoei alguém sem pensar no ceguinho. Ah, se possível, eu falei no review sobre o anime Soul Eater. Não lembro se vocês terem falado, mas esse é mais um dos perfeitos animes de Shinigami que, como sempre, descreve o Shinigami de outra forma. Desculpa por incomodar, até mais, bye bye. A gente tem uma especialista em Soul Eater. A gente chegou a anunciar ela, né? A gente chegou a anunciar ela. Não, já vamos ter uma especialista. Agora ela nem sei se ela liga pra Soul Eater mais. Ela tá super Intel K-On agora, eu também. Não, mas a gente vai chamar ela, a gente vai gravar sobre Soul Eater quando essa especialista estiver presente. Vai. É que ela mora nos cafundões de Judas. O problema é que a gente não viu nada de Soul Eater ainda. Eu não vi nada. Eu vi o primeiro episódio de Soul Eater, ponto. É, meu irmão viu o primeiro episódio. E eu tinha lá em casa, vi algumas cenas. Isso, só isso, não sei se é nada. Nem lembro, faz muito tempo que eu vi também. Mas é super estiloso, super legal, a abertura é perfeita. É um desses shonens bem trabalhados, mais ou menos como Fullmetal Alchemist. Já tem 40 mil episódios, né? Não, 50 e pouco. Nossa. Acho que acabou a temporada com 51, tipo Fullmetal Alchemist também. Um ano, sim. É, um ano. são esses shonens que não são feitos pra vida toda, e são fechadinhos. E os dois são da Gangan, né? Que é da Square Enix. Os japoneses não tem problema de escravidão, de não ter problema com população negra. Você já conhece algum japonês negro? Sem ser a Michiko? Tem o Bob de Stranger Things. A Michiko não é japonesa? Não se tirou isso. Fala japonês, tem olho grande, tudo faz, né? Mas o Sr. Popo não pode ser considerado japonês, porque ele, né, é um ET, um ser celestial. Ele... Não sei, ninguém nunca explicou a origem do Sr. Popo, né, cara? Quem é o Sr. Popo? Eu acho que não, acho que ele é um humano negro. Ah, é, tá. Tá. A gente esquece que a visão, o japonês não tem muito problema com o estereótipo, né? Lá é tudo tão diferente que eles podem colocar o cara com uma boca vermelha gigante que não tem problema. Não vai ter nenhum negro japonês pra poder brigar com eles. Mas tem buraco-min japonês pra brigar. Se você brincar com buraco-min, não é problema. É. É tipo assim, é quem anda vendo essa porcaria de novela das oito, né? Agora... Não, só que eu ia falar. É, mas você falou que não tem problema de escravidão no Japão. Tinha escravidão, né? Só não era de uma raça específica. É, não é. Eu falei assim... É que nem escravidão europeia, sabe? Que tinha escravos lá na Idade Média, mas não tinha negro. Não, tô falando no sentido do nosso problema com a população em geral, com negros, por exemplo, que vem da coisa da escravidão. Dos índios. Índios e pessoas estranhas como nós. É. Eu falei nós pra poder me sentir um pouco em casa e tal, mas eu sei que eu sou mais estranho que você. Que bom. Então, o povo agora vê essa novela porcaria da Globo, né? Esse negócio das índias aí. E agora tá na moda, negócio de casta e não sei o quê. Tem lá o Dalit, que Dalit não pode pisar na sombra do Dalit, blá blá blá blá blá. Inclusive vieram me perguntar quando eu falei que eu era Hari. Aí veio a Pri, ninguém sabia quem é a Pri. Ela veio me perguntar se por acaso eu odiava os Dalits. Eu falei, cara, eu não sei o que é Dalit, eu não tinha visto novela ainda. Nem sei eu acho interessante que novela. Que, não sei se é assim na Índia, mas pelo menos na novela. Ela, vaca que nem cachorro, sabe? Você tá lá na loja, do nada aparece uma vaca, você brinca com a vaca, dá comida pra vaca, a vaca vai embora. Que nem cachorro de ruas, vaquinhas. No caso, na vida real, eles não viram pra câmera e explicam com forma de telecurso 2000 porque eles estão fazendo aquilo. Mas rola de você estar numa loja comprando alguma coisa e do nada entra uma vaca? Não sei, que eu nunca fui na Índia, mas realmente a relação que eles têm com a vaca é uma relação que nós temos com os cachorros, né? Tanto que uma vez questionaram um indiano, perguntando por que vocês adoram a vaca, né? Aí falou, ué, por que vocês adoram cachorro? Eu falei, não, a gente não adora cachorro, né? Assim, não, vocês adoram cachorro, você tem roupa pra cachorro, pintar unha de cachorro, o cachorro... Eles pintam o casquinho da vaca. Não fazem isso, mas enfeitam, em dia de festa, enfeita o chifre, coloca joia, não sei o quê. E, na verdade, a gente tem muito mais motivo teórico, tradicional e científico pra poder gostar da vaca do que a gente com o cachorro. A gente puxa o saco do cachorro porque o cachorro puxa o nosso saco. É uma coisa completamente falsa ali, entendeu? Agora, eles gostam da vaca porque a vaca é considerada, literalmente, a melhor amiga do homem, porque ela ajuda nos pastos, ela fornece o leite, ou seja, a gente tem um respeito por aquele ser que ajuda a vida dele a se manter de fato, né? Não é igual um cachorro, que só uma coisa que faz a gente lamber. Então aí todo mundo tá vendo essa porcaria dessa novela, todo mundo agora acha que sabe alguma coisa da Índia, né? Que engraçado, a galera tem uma facilidade de pegar o que diz a novela e aceitar como verdade, né? Não, em qualquer tipo de novela existente, né? A novela é uma representação da vida real. Ora, bolas. Inclusive, a novela dita moda de uma forma que eu não consigo entender. Inclusive, eu tava no cinema com meu pai, aí ele viu o cartaz de Monstros versus Alienígenas, aí começou a reclamar que não, eu não gosto desse tipo de filme não, é muito fantasia. Fantasioso demais? Como assim, muito fantasioso demais? Tipo assim, né? A ideia é essa, né? Não gosto de nada muito fantasioso, não. E meu pai ama ver aquela porcaria dos mutantes, né? Aí eu perguntei pra ele, ué, mas por que que você... Tipo assim, ah, tá, inclusive os mutantes, é muito realista. Ah, não, eu falei isso, zoando, né? Não. Ah, foi, tá vendo? Inclusive os mutantes... Aí virou e falou assim, não, mas aquilo ainda pode acontecer na vida real, né? Eu falei, pai, você é meu pai mesmo? Quem tá aí dentro? Vale lembrar que teu pai, ele é meio metido com OVNIs, etc, né? Então isso meio que se justifica. É, não, na verdade meu pai tem bronca de qualquer obra de ficção científica que mostre ETs muito bizarros. Porque ele acha que é uma conspiração do governo pra ridicularizar os ETs. Ele acha que todo ET é verde, que é absurdo? Não, ele só não acha que o bicho vai ser um monstrengo com três bocas e três olhos. Ele não gosta de ETs bizarros, porque acha que isso tá ridicularizando como os ETs são de verdade. Mas, cara, se o universo é gigantesco e deve ter várias raças de ETs diferentes, por que não pode ter um ET bizarro? É a bronca que eu tenho. Eu tenho bronca com espírita que corpo e com o ufólogo, por dois motivos. O ufólogo acha que tudo tem a ver com o disco voador. Qualquer coisa que se fale na Bíblia é disco voador, qualquer coisa que a pessoa vê é disco voador. E espírita, tudo é espírito. Tudo é espírito. Daqui a tal hora, tudo é uma senhora também, entendeu? Eu odeio essas pessoas, entendeu? Ao invés de ver as coisas como, sabe, tipo assim, vamos analisar o que isso aqui deve ser de verdade, entendeu? Então o ufólogo tem esse problema de achar que, ah tá, beleza. Nem evangélico, é tudo diabo, né? É, então o ufólogo tem esse problema, tipo, ah não, os ETs que as pessoas já viam, tem esse aqui que é abençudinho, esse aqui que é altinho, só existem esses, não existe mais nenhum, de nenhum tipo, entendeu? Sabe, enfim, por que eu tô falando disso? Não sei, cara. Você tá falando do teu pai, fantasioso, novela. E aí acontece, todo mundo agora acha que conhece esse esquema de casta, e blá blá blá. O problema é o seguinte: não só na Índia existe o sistema de casta, que é um sistema perfeito, assim, um sistema natural da humanidade. O problema é que o homem deturpa o significado disso, porque a casta passa a ser hereditária. E na verdade a casta não é hereditária. Tipo, todo mundo naturalmente é inclinado pra algum tipo de serviço na sociedade. Todo mundo tem uma inclinação pra algum tipo de coisa. Algumas pessoas gostam de, preferem fazer um trabalho mais braçal, outras preferem ficar no computador fazendo nada, outras preferem ficar pensando, outras preferem abrir uma religião e ganhar dinheiro. Enfim, cada um tem o seu inclinação na sociedade. E isso é natural, isso faz parte. O problema é que quando isso cai na mão do homem que é ganancioso e tal, deturpa a coisa e acaba virando hereditário. Então o sistema de casta era como se fosse um sistema de profissão, só que não hereditário. É, basicamente, tipo, com relação à casta na Índia, pelo menos, por exemplo, o sistema de castas, ele é como se fosse o corpo de uma pessoa. Então, no caso, tem os brâmanes, que é o cérebro da pessoa, tem os kshatriyas, que são os braços, são os guerreiros, são as pessoas que lutam pela sociedade, os vaishyas, que são os comerciantes, que é o tronco, e é o tronco do corpo, onde tem as trocas de coisas, etc. E tem as pernas, que são os maratonistas. Não, tem os judas, que são as pernas, são as pessoas que faz os trabalhos braçais. E segundo a novela, tem os Dalits, que são sem castas, nós não podemos pisar nas sombras deles e blá blá blá. Só que aqui que eu ia falar disso. O problema é o seguinte: essas castas não são tão delimitadas assim. E não é que você vê um selo na testa quando você nasce, e nem são hereditárias, nem sua natureza. O problema é que, com o passar do tempo, acabou sendo. Enfim, a sociedade humana é podre, e então, tipo, as castas passaram a ser hereditárias. Isso aconteceu em outros países também do Oriente, também no Japão. No Japão feudal tinha o sistema de castas e era hereditário. Se você é filho de um nobre, você vai nascer nobre, naturalmente. E se você... E do caso, lá tinha esse povo que são os bracumins, que é essa galera que não tinha casta, é a versão japonesa dos Dalits. Não. Os bracumins são qualquer pessoa que mexe com morte. É a casta da morte. Não, mas eles não têm casta. Mesmo assim, eles não são nobres, eles não têm uma casta. Ou seja, quem mexe com morte não tem uma casta. Indiretamente, eles têm uma casta que mexe com morte. É, porque de acordo com a galera Pérez, os Dalits também mexem com morte, varre chão, crema, mexe com cinza de morto, blá blá blá. Limpa cocô de... Não, cocô de vaca. Varre chão e mexer com morte? Tem bicho morto, micróbio. Hã? Indiano sabe o que são micróbios. Cara, você foi tão preconceituoso agora, eu tô espantado com você. Não, cara, porque eu imagino que isso, esse sistema de caixa surgiu há quantos mil anos atrás? Eu acho que desde o começo da raça humana. E desde o começo da raça humana, eles sabem o que são micróbios? Cara, as literaturas indianas, elas falam do Big Bang, sabe? Elas falam de coisas que você não imagina. Mas isso não é saber o que são micróbios. Cara, sabe como o universo originou e não vão saber o que são micróbios? Ela sabe o que são micróbios. Não, cara. Tá lá, tá escrito que eu trago um livro. Tem escrito sobre micróbios? Não com esse termo, mas tem as analogias. Ah, tá. Aí beleza. Eu só fiquei na dúvida. Se você tá dizendo que ele sabia, então beleza, ele sabe. Agora eu também fiquei na dúvida. Se eu botou uma dúvida tão grande que eu não sei. Eu também não tô me basando, sabe? É o que eu acho também, né? Você falou que tem um livro? Eu tenho, mas eu não tô achando micróbio, entendeu? Eu interpretei como micróbio. Ah, tá. Beleza. Tá. Deve ser algo parecido. Sei lá, casca de inseto morto. Aí o buracumim, ele... O que acontece? Ele, enfim, ele mexe com morte, ele queima os corpos e cava buraco e blá blá blá. E na época do Japão feudal, eles eram confinados em determinadas áreas do Japão, que eram as vilinhas deles lá. E essas áreas eram especificadas nos mapas. Então os mapas eram marcados com esses kanjis falando, sabe, a capital do império, sabe, casa do fulano, entendeu? Casa do fulano. É, passava o ônibusinho, né, casa dos Baldwin, casa da Madonna, casa do, sabe, do Ieyasu, sabe. E onde tinha a vila dos Buracumins, estava lá escrito Eta. Nojentos. É, Eta, que é uma palavra aproximadamente... Sai de perto, sabe? Gente feia. É, gente suja, assim, gente nojenta. É, sai de perto, não pode pisar na sombra deles. Anyway, o que acontece? Agora, peraí, na verdade no Japão você podia varrer o chão. O que te considerava um buracumin era coisas do tipo, ou trabalhar com morte diretamente, como trabalhar com ser coveiro, ou acertar os... os rituais, sabe? Fazer o trabalho braçal dos rituais. Ou então... quem mata? Um executor? Carrasco. Sei lá, a pessoa que mata as outras pessoas por qualquer motivo. Ou então, mas também com mortes de bichos. Se você mexesse com couro ou qualquer coisa que viesse de origem animal e que o animal tivesse que morrer pra tirar aquilo, você também entrava lá pro Zeta e até a luz de Tieta. É. Tieta era uma buracumim? Não sei. Quem quiser saber mais sobre o buracumim, assista como é que é o 7º episódio da 3ª temporada de House. Isso. Segundo nossas pesquisas, eu não assisti ainda, eu não vi, mas minha filha viu, falou que é muito bom. Minha filha número 2, chamada Wikipedia. Viu e falou que é muito bom. Aí acontece o seguinte, o que tá rolando é o seguinte, até hoje rola um certo preconceito com essa galera no Japão. Entre a população mais jovem, não, mas tipo, fica aquele climão no ar, entendeu? Ninguém admite as claras, ninguém vai jogar ovo no cara porque ele é buracumim, mas é o seguinte, as regiões onde os buracumins moravam ainda são muito povoadas pelos descendentes desses buracumins. Porque o Japão tem esse registro de descendências e famílias muito bem definido, sabe? Dá você ir lá, no, sei lá, no cartório e pegar o papelzinho lá com uma lista de descendência que tem na Bíblia, sabe? Não sei quem é filho. É, tipo, parece que eles podem retroceder a sua história até 100 anos, assim, fácil. Pegar toda a tua história. E também porque lá não é muito grande. O Japão não é muito grande. Então, as pessoas, as famílias, elas não mudam muito de região. Não tem como o cara sair do Rio e morar pro Nordeste, depois ir pra Argentina, sei lá. O cara tá só ali, naquela ilhazinha. Então, as regiões acabam sendo povoadas geralmente pelas mesmas linhas, pelas mesmas castas familiares, etc. Então, hoje em dia, meio que um jeito deles saberem se a pessoa tem descendência de buracumim é saber se ela teve algum familiar que morou em certa área que era de buracumim. É, inclusive, empresas... algumas empresas secretamente pesquisam a história do cara que ela vai contratar pra poder saber se o cara tem alguma ligação, pra poder investigar mesmo, pra saber se a linhagem dele é pouquinho ou não e tal. Então nem adianta o cara se mudar, nem ir pra outro lugar e tal, porque, enfim, pode ser tipo... tem um registro de que ele já morou lá ou que algum familiar antigo dele já morou lá. O que acontece é o seguinte, o Google Maps, ele colocou agora, é o Google inventando brincadeirinhas inocentes, né, que às vezes prejudica as pessoas. Tipo você andar nas ruas e ver, sei lá, teu pai entrando numa com uma outra mulher. Isso pode acontecer. Street View, cara. Tiraram as fotos em algum momento. Se nesse momento, por algum motivo, alguém que você conhece tava entrando num hotel com uma mulher, você vai ver. Quem foi que contou a história? Onde é que eu vi a história de alguém que ficava acenando no telhado de casa e corria? Foi no Orkut. Corria pra dentro. Aí ficava, ele botava o irmão pra ficar acenando e ficava de dentro olhando pra ver se aparecia. No Google Earth, não. É, não apareceu ainda não, continua aí. 5 anos depois, né? Já acharam no Google, acharam várias coisas no Google Earth, acharam plantações de maconha aqui perto. Ah, é? Acharam uma cidade dentro do mar do Japão. É, isso eu sei. Aí eles meteram um bloco preto, né? É. Depois ninguém mais falou, foi abafado. Então, aí o que acontece? O Google inventando coisinhas inúteis pra poder viciar a gente. Aliás, já usaram muito o Google Earth também pra descobrir onde é que fica a ilha de Lost. Ela tá mexendo, não adianta. Mas antes das pessoas saberem que ela se mexia. Ah, tá. Não, sabia que em algum momento ela foi fotografada, em algum momento ela apareceu. No Google Earth, né? É. Ou não, porque as fotos não foram tiradas ao mesmo momento, pra ver enquanto tava tirando foto aqui, ela tá em outro lugar. Por isso que ela se mexe, ela tá fugindo do Google Earth. Cara, spoiler total. Desculpa aí, galera, quem assiste Lost. Enfim, aí acontece, agora o Google Maps, ele tem um serviço de várias camadas. Você abre um mapa e tem mais de uma camada, assim, mais de um estilo de mapa que você pode acessar. Então, alguns, eles colocam umas surpresinhas, como o mapa do Japão. Agora eles colocaram, você pode olhar o mapa japonês de hoje em dia, e você pode sobrepor, se você quiser, mapas antigos. Eram mapas que pertenciam à universidade de Berkeley, e aí um historiador que é dono desses mapas, junto com o Google, digitalizou esses mapas e colocou lá. E você pode acessar esses mapas. O problema é o seguinte, eles não colocaram nenhuma explicação histórica a respeito desses mapas, só jogaram lá. É, e os mapas japoneses sempre tem notinha de rodapé, falando sobre detalhes históricos e tal, etc. E aí o que acontece? Na área onde ficavam, na época, os territórios dos buracumins, tem um kanji gigante, né, dizendo, gente... feia, chata, burra, suja, nojenta. Cara de mamão. Entendeu? Cara de mamão. Entendeu? Bem grande ali. E acontece, o cara vê aquilo, clica e consegue ver. Hoje em dia, o que corresponde àquela região? Então os buracumins que estavam quietinhos na deles, os buracumins que estavam quietinhos na deles... Não sei, cara. anais deles? Os bonecos místicos estavam lá, que jogo? Eu não sei mais falar português, desculpa. Eu desaprendi. Mas eu falo japonês aí, vai. Os bonecos místicos estavam lá, e ninguém sabia que eles estavam lá, entendeu? O que aconteceu com eles? Eles foram descobertos. E aí, eles já são bem hostilizados e ficaram preocupadésimos de serem mais hostilizados ainda. Mesmo porque o Google não colocou nenhuma explicação histórica, nenhum contexto pra explicar, olha, isso é como eles eram conhecidos na época, sabe? Hoje em dia, eles não são mais sujos, é algo nesse sentido. O Google não fazia a mínima ideia que aquilo tava lá, sabe? Olha que candy bonito, vamos colocar. O Google se manifestou dizendo que, sabe, a intenção deles nunca foi discriminar ninguém, blá blá blá, que isso não é nada ilegal. Mas o que fizeram? Começaram a reclamar tanto que eles foram e censuraram os mapas. Eles apagaram os candizinhos. Eles tiraram a indicação de que aqui é lugar de sujo. E o tal historiador, que é dono dos mapas, falou que as diferenças históricas, elas não deveriam ser tiradas assim, né? Quer dizer, ele no começo estava meio contra fazer isso, mas ele também comentou o seguinte: os mapas também não são peças históricas muito exatas, porque foram pessoas que fizeram. Então as pessoas que fizeram sempre os mapas rola um ponto de vista ali, né? É, como antigamente, por exemplo, que o mapa Mundi, sei lá, Europa, ficava no meio. Isso é uma das coisas que você aprende lá na quinta série. Não, provavelmente numa época o mapa Mundi era a Europa, né? É, só, mais nada, né? Vão descobrindo, agregando coisas, só quer dizer. Então ele achou aceitável, ele espera um dia voltar a colocar lá, mas por enquanto ele declarou que tá tranquilo. Só que os Bakumi não gostaram, mesmo assim. Eles falaram que não, como assim eles tiram? E as pessoas que moraram lá e que têm uma ligação muito grande com o local, como assim elas não existiram? Joga o mapa lá como se fosse só mais um pedaço de terra. Isso aqui é território Bakumi, meu amigo. É, isso aqui é a terra do pessoal podre. É, cara, a galera do gueto, dos mano, entendeu? Os mano moram aqui. Eles ficaram putos e começaram a reclamar porque, na verdade, porque o que eles queriam é o seguinte: eles não queriam, teoricamente, eu acho, que o Google tirasse a referência. O que eles queriam? Que ele colocasse uma nota cultural. É. Pra explicar, olha, pô, vim que sofreu. Mesmo porque eles devem, sim, ter até hoje, mó complexo e tal. Então eles querem que saiba uma retratação da sociedade. E japonês tem um pouco de mania. Japonês não se desculpa, né? Japonês até hoje não se desculpou com os chineses, entendeu? Até hoje não se desculpou com ninguém. Então, provavelmente Bakumi menos ainda. Tá ali dentro mesmo, vocês desculpam com a galera. É, só de casa, então. É, aqui dentro. Então, assim, os Bakumi devem ser, assim, super. Devem ter esse assunto mal resolvido dentro. Então, pô, o Google vai reconhecer a gente, todo mundo vai reconhecer. Só que o Google não, foi, tirou. A Google de novo, olha, desculpa aí, eu achei que eu tava fazendo bom serviço. Pô, nunca certo, que merda. Mas eu acho que agora eles não vão colocar, porque já é demais. É, até porque, sabe, não faz parte do software colocar notas culturais. A não ser que eles coloquem notas culturais no mundo todo. Eles vão criar agora o Google Nota Cultural. E aí, quando você clicar em cima do negócio, vai ter uma nota cultural sobre o local, sobre o lugar. Eu acharia isso um absurdo, mas o Google tem um bracinho em todas as áreas, seria uma ótima ideia. Assim, eu gostaria de fazer. Talvez nesse momento, quando nós falamos... Eles estão fazendo, desenvolvendo isso, né? O Google Nota Cultural, pra botar no Google Earth. Porque afinal, são 3 milhões de Bakumis no Japão, e isso é pouco com relação ao número de japoneses existentes, mas é uma parcela significativa das pessoas. E eles são 60% da Yakuza. 60% da Yakuza e 70% da principal família. Não sei se Yakuza são divididas em famílias, ganha a máfia italiana, mas só um grupinho lá de Yakuza. Ou seja, a gente descobriu então que os Bakumis, segundo você, você fala sobre o estilo dos Bakumis, se vestem mal. Assim, se for que Yakuza, se veste mal. É, cara, pelo menos eu vejo sempre Yakuza se vestindo mal, sempre muito burro e muito idiota, e sempre muito descontrolado, sabe? Aquela coisa tipo, é bem parecido com a máfia italiana, eles também são só descontrolados. Se não tivesse alguém pra controlar eles. Ah, o Yakuza. É da máfia, né? Acho que pra você montar uma máfia, você tem que ser cabeça quente. É um pré-requisito. Então, eu sou praticamente mafioso, né, cara? Eu sou... Você, cabeça quente? Tá. Eu sou. Só que eu não exteriorizo. Ah, então não adianta, tem que estar. Eu tenho uma casca, se zen. Se você não gritar, you broke my heart! Não adianta, não dá pra ser na máfia. Eu tenho que ser italiano, cara. Eu falo assim com a mão, sabe? Você não grita. Italiano tem que gritar. Já viu aquele comercial tosquérrimo do Spoleto? Que a galera, pra dizer que todo mundo tem um pouco de italiano no sangue, aí o povo pedindo, que é macarrão, fazendo assim com a mão, gesticulando. E o cara faz assim também. É muito horrível. Eu nunca vi isso, não. Horrível, parece novela da Globo falando italiano. Quem que faz estereótipo pior que o Estúdio Gonzo? É a Rede Globo, televisão. Todo mundo, todos os estrangeiros que a Globo retrata são automaticamente retardados. Já viu? Os brasileiros também. Os brasileiros que ela retrata também. não gera nada normalmente, senão você não liga, entendeu? Agora, tipo, por exemplo, eles vão retratar os indianos, né? Então cada indiano tem um sotaque completamente diferente, cada ator faz o seu sotaque. Eu não entendo qual é. É o sotaque particular que ele usa pra qualquer estrangeiro que ele for fazer. Não, mas assim, no caso ali, por exemplo, tem um que faz um sotaque de árabe da escolinha do professor Raimundo. E outro faz um sotaque, sei lá, de genérico, não sei o quê. E todos são completamente. Tony Ramos faz um sotaque aquele. O sotaque do Tony Ramos, ponto. Que não é de país algum, mas ele usa pra todos. É, não, e tem um outro, seu nome, cara. Aquele que faz o. Enfim, eu não vi essa porra, mas. Não, outra coisa é que a Globo acha que não tem nenhuma característica física do povo que fala lá, né? Você pode colocar absolutamente qualquer. Ou então coloca o nordestino. O nordestino se encaixa em qualquer povo bizarro que não seja brasileiro. Só não vale americano. Americano tem que ser. Eu acho que vale americano, né? América não tinha nordestino nos Estados Unidos, não. Eu nunca vi nenhum americano sendo retratado por um ator brasileiro. Isso não acontece, né? Naquela novela América que tinha sol, que ia dentro da caixa pros Estados Unidos. Americano brasileiro? Acho que tinha americano, não? Tinha americano que fala português, igualzinho hoje em dia? Eu acho que não, acho que eles mostravam americanos, eles só mostravam brasileiros que moravam nos Estados Unidos, não sei. Não! Tinha americano sim, a Camila Morgado fazia um americano que falava português. Ela falava português. Lógico que falava português. O mundo agora pede falar português, é igual Star Trek, o universo todo fala inglês. Enfim, eu prefiro. Rolou o Peixe Babel, cara, tá todo mundo com Peixe Babel. É, olha, obras ficção científica que explicam porque que o universo fala inglês. O Game of Thrones das Galáxias, porque tem o Peixe Babel. Farscape, uma galáxia muito distante, que é um seriado bem cult, passou na HBO, não cheguei a ver tudo, porque cancelaram o HBO na minha casa antes de eu terminar. Rolava um implante cerebral, blá blá blá. Doctor Who explica por que todo mundo tem um esqueminha lá que eles conseguem tradução simultânea. Tsubasa resolveu a Chronicles, o Mokona traduz. Quando ele tá perto, tanto que tem aquela parte que o Mokona tá longe. Que ninguém se entende, né? Eu achei isso o máximo. Porque eu tenho mania disso. Eu odeio esse povo que fala todo mundo a mesma língua e ninguém explica por quê. Então quando rola, além de uma explicação, ainda rola uma cena em que ninguém de fato se entende, eu acho isso o máximo, entendeu? E Doctor Who, até é engraçado, porque ela vira pro Doctor Who, a companheira dele, ele é alienígena, né? Ela vira pra ele e fala: peraí, se você tempo, por que você tem o sotaque do norte? Aí vira, ué, muitos planetas tem o norte. Isso é muito bom. Então assim, se você via um buraco minha aí pela rua, não discrimina ele não, tadinho. Fala assim, olha, eu sei quem você é, eu sei o que você passou, eu sei o que você fez no verão passado, sabe? Eu gosto muito de você, nossa, você vai ficar super legal, vai se sentir super orgulhoso. Então o dia que você for na liberdade e aquela japinha vai rindo do chão, é um buraco minha. Não, ela não é indiana. Japonês não tem problema com varrer o chão. Não tem coisa de varrer o chão no Japão também? Não! Eu não falei que não. Então quando você for na liberdade, viu um coveiro cavando buraco? Ou um cara que faz sapato de couro? Inclusive, nos territórios de buraco ninja, no Japão, ainda hoje, é onde ficam os lugares onde se faz, conserta sapato, faz artigos de couro, conserta bugigangas. Isso é muito interessante, né? Porque algo de, sei lá, sistema feudal não é tão antigo no Japão, mas sei lá, 100 anos atrás, e ainda sobrevive de alguma forma, sabe? Até em algo tão minucioso. Não, mas o Japão só se modernizou de 50 anos pra cá, é muito recente, até a Segunda Guerra eles eram feudais ainda, entre aspas, né? É, não até a Segunda Guerra, mas pelo menos até 1910, 1920, até a Primeira Guerra. Eles ainda andavam de pijama e, enfim. De vez em quando. Sabe, tinha. Ah, uns homens de terno também, mas ainda tinha um casinho de madeira. Tem um episódio que passou pouco tempo, foi um dos meus preferidos de Rukeno, que aparece um monstro que ressuscita os mortos. E aí aparece um monte de figurante dos mais variados períodos do Japão, cara. É muito legal. Tem um samurai passando, aí passa um outro com uma roupa toda europeia. E a roupa tá inteira? Ah, tá inteira. Todo mundo inteirinho. É um cara com a roupa europeia, aí passando aqueles monges que andam com um negócio de palha na cabeça, sabe? Muito, muito legal, cara. Igual o Raiden? Não, é um. Tipo uma bacia de palha mesmo, sabe? Que bota na cabeça, assim. Ah, sei. Sei qual é. Aqui tampa tudo, sabe? Tampa enorme, tampa tudo. É mó legal, cara. Muito, muito bom. Foi um dos meus episódios favoritos. Eu ficava olhando e tentando reconhecer, sabe? O que eu sabia o que era, o que eu não sabia o que era. Aí até um... Ah, eu tô contando de Rukeno, mas... Só pra fechar. Com o Rukeno. Não achei um buraco nem. Mas as policiaizinhas retardadas lá, elas até viram... Ah, você sabe o que tá acontecendo? E... A outra vira... Ah, é um grande concurso de cosplay? Na dublagem. Muito bom. Ah, deixaram o cosplay na dublagem? Legal. Deixaram. Legal, maneiro. Eles estão vendo, né, que o povo já sabe o que significa esses termos, estão começando a usar com mais frequência. Eles só não botam o nome de comida. Quando eles estão falando de comida, eles falam isso aqui. É, acabou o negócio. Ah, vê mais disso aqui. Então vai lá comprar mais disso aqui pra gente. Isso eu acho tão errado, o assunto não é dublagem. Mas nessas discussões o que deve ser adaptado e o que não deve, né? Eu acho tão errado. Já notou que eles nunca falam, assim, filme americano eles falam dólar. Por exemplo, novela mexicana, eles nunca traduzem peso, eles sempre falam pratas. Na verdade, pratas. Eles não transformam em real, mas também não falam peso. Eles falam prata, falam mango, muda uma gíria. Por quê? Porque esse problema de... A gente sabe que é de outro país, sabe? Por que esse problema? Não entendo. Né? Ainda mais porque no Japão você vê os posts em escultura escrito em japonês, mas... E voltando aqui, aquele velho exemplo da Lilo e Stitch, que eles falam na... Ela fala isso na Ponte Rio Niterói. E-mail, mas um agradecimento à Sofia, nossa queridinha Sofia, que está nos Estados Unidos, eu não sei fazendo o quê. É muito engraçado, porque sou americano que liga pro iTunes, né? Aí a Sofia, ela não fez um feed pras pessoas, assim, não, ela fez um feed pra ela, porque ela usa o iTunes, porque ela mora lá na Gringolândia. Então, ela queria um feed pra iTunes, então ela fez e tal, mas... Porque se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, Sofia, me corrija, porque eu não sei absolutamente nada sobre o iTunes, mas, pelo que eu percebi, o seu feed só funciona pra quem tem uma conta americana. Nós não temos muitos ouvintes nos Estados Unidos. Então, ou temos pessoas com iPhones que precisam criar contas falsas americanas pra conseguir baixar coisas, ou temos americanos. É, preciso também de cash pra vários americanos. Mas, Sofia, valeu mesmo, porque era uma coisa que eu já queria fazer, não fazia a mínima ideia de como fazer, eu tinha muita preguiça, como ninguém tava pedindo, eu neguei nem a mínima. Eu ainda não coloquei o link pra você ver o nível de preguiça. Eu ainda não coloquei o link no site, mas eu vou colocar o link bonitinho, porque você ainda tem que fazer um botão. O que piora ainda a situação, porque pedir live pra fazer coisas demora 3 meses, no mínimo. Então, basicamente é isso. Eu mandei um e-mail pra ela. Olha, mas eu quero agradecer publicamente aqui, se vocês quiserem. Tem um jeito de vocês conseguirem isso, a gente botar no site. Ou se você tiver a conta americana, é só procurar Gcast lá na Apple Store, que você acha, gente. Eu acho. Eu não tenho uma conta americana. Entra no blog pra dar pedido pra gente, cara. Mas não é feed. É, não usa feed não. Entra no blog. Cara, um monte de coisa maneira lá. Não, a gente precisa de paid views, porque a gente não ganha dinheiro algum e não vai ganhar dinheiro nem tão cedo. É só questão de ego, né? Olha quanta gente. A gente olhar e falar, olha quantas pessoas estão lendo a gente. Estou muito satisfeito. Então entre lá. A gente resolve de feed. O negócio de feed é coisa de viado. Só leio coisa em feed, cara. Eu uso o Google Reader pra caramba, mas se a notícia é boa, eu vou pra página original e quero ver. No Brasil inteiro, com a pessoa que tem internet ruim, somos nós dois. Então, assim, a galera, para de putaria e vão entrar no site, sabe? Depois a gente gravar um bloco sobre Comic Cat no último Mark One. Eu não vou comentar, eu não vou entrar no seu joguinho. Esse seu jogo esquizofrênico. Ninguém quer brincar de... Eu tô guardando pra poder entender Lost quando reestrear. Se eu gastar tudo agora, eu não vou. Minha cota de maluquices temporais vai se esgotar. Mas nós temos que dizer que vocês, nós não, mas vocês, já ouviram no último Mark One um bloco sobre a Comic Cat, contando a história da Comic Cat. Aí que nós estejamos gravando isso aqui antes. Né? Isso é apenas um detalhe. Nós falamos sobre a história do doujins, mas nós não falamos, nós não temos detalhe. Não demos detalhe de um fator muito importante no sucesso da Comic Cat, que são as Fujoshi. Vamos dar uma de fantástico, né? As Fujoshi. Garotas que gostam de relacionamentos homossexuais envolvendo outros homens. Um universo que preocupa pais e mães que não sabem o que fazer com as suas filhas. Que põe em risco a procriação da raça humana. Nossa. Porque essas mulheres não querem se relacionar, elas só querem ler mangás. Que são revistas em quadrinhos japonesas. Que mostram homens tendo relações com outros homens. A reportagem é fantástico. Au! não. Isso foi mais Globo Repórter do que Fantástico. É, uhum. Eu gosto mais de Globo Repórter, eu começo a falar, eu embarco na coisa, com a coisa assustadora do Globo Repórter. Então, nós já contamos... Inclusive, a Glass tá aqui com um mosaico na cara e com a voz distorcida. É. Nós já... Aí já tá mais pra linha direta. É. Tô misturando, né? Nós já contamos... Tá mais pro Otaku no vídeo. Nós já contamos como surgiram os otakus no Japão, só que todo o overall que nós, todo o cenário que nós montamos aqui, nós explicamos aqui, não agrada muitas mulheres, né, cara? É, porque até agora a gente falou de homem gordo e esquisito que gosta de bonequinhos. O que que tem o Darko? É. Ei! Eu falei homem? Desculpa. O Darko é um menino. Ele tem apenas 19 aninhos. Parabéns, Darko. Obrigado. Falando nisso, ontem foi aniversário do Darko. Mais ontem nesse universo quântico. Como surgiram essas chamadas Fujoshi? Essas meninas que se interessam por coisas otaku, e não apenas por coisas otaku, mas também por yaoi, que nós já falamos no GCast, só que esse assunto sempre volta. Não tem jeito. Enquanto você estiver aqui, é uma coisa meio complicada. Por mim, esse estudo já tinha morrido há muito tempo, mas todas as pessoas, além de mim aqui, são fascinadas por isso, né? O Luan sempre tem que dar um comentário dele, só pra deixar claro que eu sou macho. Eu não gosto disso. Odeio vocês, vai, Fala. Mas como a gente tá, né, com essa roupagem nova do Jackass, de mais informação, a gente resolveu voltar no assunto Yaoi, que foi um assunto muito constrangedor e muito pessoal da outra vez. E dá uma visão mais técnica e muito histórica pessoal, não teve nada da pessoal. Coisa. Peraí, que história é essa? Não teve nada. Teve sim. Não teve nada de pessoal. Lá em Vindil, você se revelou muito naquele programa. Você se revelou muito mais. Nem vem. Eu. Até hoje a gente sabe meio falando de você aquele dia. Realmente teve muita coisa que eu cortei do Luan, porque chegou uma hora que o Luan se soltou. Vocês não fazem ideia. Procura aí o que vocês acham. Tá num servidor misterioso em algum lugar aí, junto com o piloto pirata do JCast. Procurem por Paola. Foi o nome que o Luan assumiu nesse momento, quando ele soltou. É Paola com H depois do O, é Paola. Eu odeio vocês. Exorto total, né? Agora acabou o quadro. Ele vira pra câmera, eu odeio vocês, né, cara? O povo dá risada. É engraçado que eu tava procurando e eu descobri que existe uma coisa nos Estados Unidos chamada, eu esqueci o nome. Isso não seria, eu esqueci o nome? Não, é um tipo de fanart, fanzine, etc, fandom em geral, de séries lá dos anos 70, de ficção científica, Star Trek, só que feitos por mulheres voltadas para o homossexualismo. Doujinshi Yaoi de Star Trek? Basicamente. Feito por americanos, e aí que vem a dúvida, cara, por que que mulher gosta tanto de viado? Mas... Não tem monstros com tentáculos nessas coisas não, né? Não tem. Ah, tá, mas poderia ter, mulheres, né? Mulheres, feito por mulheres, com parte disso você não captou, feito por mulheres, mulheres não gostam de tentáculos. Pô, mas aquelas todas em 2D parecem gostar. Não parecem não, elas estão sempre chorando muito. Inclusive, essa é a graça da coisa, né? Basicamente. Coisa que eu não vejo isso ainda bem. Já foi discutida em Glassy, diga-nos, por que esse fascínio feminino pelos gays? Você quer as explicações que a gente estudou pra isso? Você quer a minha opinião pessoal? Todas. A sua opinião profissional, pessoal e que a gente estudou. Agora é a hora que a gente abre a jaula e deixa a fera correr, né? Vai todo mundo se esconder, você começar a falar? Que horror. Fala, nega. Eu posso me retirar para os meus aposentos neste momento? Não, fica aí, fresco. Fica aí, toma na cara. Tá com medinho? Tá com medinho? Moleque. Fala, galera. É, então. A gente tava dando uma olhadinha, dando uma pesquisadinha. Inclusive, é uma das coisas que eu acho que pode ter surgido por conta desse tipo de relacionamento, não ser exatamente homossexual, ser tipo um fake, um disfarce das relações heterossexuais, que bota a mulher no mesmo patamar que o homem. Tanto é que, tipo, se você reparar, a grande maioria dos ukês, né, não tem um pelo na cara, tem aquelas feições fofinhas, assim, é uma coisa bem... Como é que a gente pode dizer? Mulherizada? Andrógeno. Feminizado? Não chega a ser andrógeno, porque andrógeno você fica na dúvida, e você olha pra... Porra, é um mulher. Ou na verdade não é, tem um pintinho ali embaixo, escondido, feliz, pronto pra agir. Inclusive, poxa, se ninguém leu ainda Tinko, por favor, leia Tinko. Tinko é mara. Tinko? É. Chintsubu. Ah, Chintsubu. É. Por favor, leiam. É muito engraçado. Tá, e essa é a opinião que a gente estudou, né? Mas quais as outras possíveis... Acho que não tem muitas outras possíveis, não. Deve ser mesmo a representação do inconsciente coletivo das mulheres japas. Não, é estranho porque não é só japa. Como eu falei, também acontecia nos Estados Unidos. É mais comum lá, né? É bem mais comum lá. Bem mais comum lá. Mas, se você reparar, geralmente essas coisas fazem, tipo... tem uma aceitação maior em lugares onde, de uma certa forma, a mulher é reprimida, onde as relações entre homem e mulher tem um certo conflito, uma certa coisinha. No caso, No caso dos Estados Unidos, você falou que começou na década de 60 e 70. Mais ou menos. Uma época que tava começando a coisa da liberação sexual e tal, então provavelmente fez até parte disso. Talvez se for ver hoje em dia, não tenha mais tanto assim. Talvez existam as fujoshis americanas, é diferente. Mas talvez hoje em dia nos Estados Unidos, com as mulheres, que não tem nada a ver com o mundo otaku da coisa, talvez não façam tanto isso assim mais. É, realmente. Já ficou normal, já ficou banal, já caiu naquela coisa de, ó, todo mundo se aceita. Mentira pura, mas... É, mas como surgiu? Nos anos 70, nós tínhamos shoujo, ponto. Shoujo, inclusive shoujo dos anos 70 é uma coisa bem diferente do que a gente conhece como shoujo hoje em dia. Uma coisa clássica, maravilhosa. Eles são super fora do Japão, sempre... Sempre vitorianos, sempre e clássicos. Ou vitorianos, ou em algum lugar, sei lá, nas Arábias, em algum lugar bem distante e diferente do Japão. O Tena é dessa época ou é mais pra cá? O Tena é mais novo. O Tena é 90. Mas pega esse climão de shoujo antigão, né? Porque tem toda essa coisa clássica ou não. É um negócio, tipo assim, não tem exatamente um tempo específico, um lugar específico. Você só sabe que é no Japão, ponto. E que ela supostamente ia se mudar pra Holanda, ponto. Não, e... tô falando assim, pega o clima do shoujo dos anos 70 e tal, entendeu? Até porque a Chihou Saito é dessa época, né? A Chihou Saito e o Bipapas. E era tudo muito mais dramático, muito mais mexicano, de certa forma, muito mais... As expressões faciais eram bem exploradas, aquele brilhinho nos olhos, era mesmo um brilhinho, sabe? Aquele losangozinho que todo idiota sabe fazer. E aí, um dia, uma dessas autoras acordou e pensou, por que não Homem com Homem? E aí ele fez o primeiro mangá com dela, essa temática, Boy Love, esqueci o nome dela, mas ela é de Tomás, é Tomás? Tomás no Shinzo? Toma no Shinzo. Toma onde? Toma no Shinzo. Hã? Que é o coração de Tomás. Ah, basicamente é a história lá do carinha que tinha um amigo que morreu, aí depois ele encontrou um outro cara que o que morreu era o Tomás, ele encontrou um outro cara que era muito parecido com esse cara. Isso e aí... era o Shonen Ai. Isso era o Shonen Ai. O Shonen Ai surgiu antes do Yaoi. É. Que é uma ramificação do shoujo. É uma ramificação do shoujo. Aí ele conheceu um outro cara que era muito parecido com o amigo e começou a rolar uma climenha e tal, e é isso. E nessa época começou, fez sucesso e começou a surgir vários outros mangás com essa temática. Inclusive um super dramático que fala sobre AIDS, que eu li com a Glassy. Tomi, como é o nome? Tomi, não quer? Tomio. Tomio o quê? O nome do mangá? Tomio, ponto, é só Tomio, isso. Ponto. Ah, whatever, é um mangá super real, eu não gosto de ler muitas coisas reais. Não, não é real, cara, é aquela realidade exagerada de novela das oito, sabe? Tudo de ruim acontece. Não, não é exagerada, mas porra, a vida do cara foi um cuzão, velho. Beleza, isso quer dizer que é real, sabe? Não, eu posso ter 80 anos e não ter perdido alguém na guerra, ter encontrado só o braço, ter tido AIDS, ter morrido não sei quantas pessoas na minha vida. Mas pode ter acontecido também, ué. Claro que pode. Ué. É uma questão de rolar os dados. É, exatamente. Não. Não, nem sempre NIMBY rola bons dados. Eu também posso encontrar uma criatura dentro do ovo e me ser transportado pro Digimundo. Pode acontecer também. Vai dizer que não pode acontecer. Põe a mão no fogo, isso não vai acontecer nunca na sua vida. Tá. Então. Bem, aí começou a ficar famoso, vários mangás com essa temática... O mais engraçado é que... Inclusive tem um ótimo, Kazeto Kinouta. Esse aí também. Tem vários outros títulos que eu não lembro. Sei lá, eu não me interessa nem um pouco. Parece ser todos muito ruins, chatos e dramáticos. Sacanagem. Eu não gosto... São dramáticos pra caramba. Levam minhas lágrimas, mas são ótimos. Eu não gosto dessas coisas que forçam a gente a chorar, sabe? Me irrita. É, geralmente não faz você chorar, faz você dormir, né? É, ou dormir. O mais engraçado é que Shonen Ai e Yaoi na nossa mente andam lado a lado, só que a origem dos dois é totalmente diferente. Shonen Ai surgiu nos anos 70, com essa história que a gente contou, e o Yaoi foi surgir só nos anos 80, com, mais precisamente, não foi mais, foi meio no início, porque foi com o Capitão Tsubasa é de 81. Tem certeza? Como é que é o negócio? É. Whatever. Pois é, Yaoi surgiu com o Capitão Tsubasa. Mas Dodin do Capitão Tsubasa, exatamente, não é eu vou explicar, calma. Mas peraí, deixa eu chocar o Luan. Peraí, quem, com quem, quando, onde, mas peraí. É o seguinte. É o Tsubasa com a bola dele. Shonen, principalmente naquela época, tinha muito aquela coisa de você é meu amigo e eu vou te proteger e nós vamos juntos vencer. Agora a Glass vai ter um orgasmo se continuar falando assim. Vamos ficar sempre juntos, que você é meu melhor amigo e vem cá, meu Deus, você machucou o joelho, deixa eu ver. Essa coisa, sabe? Sem contar que sempre... Xingo e o... Ih, eu esqueci o nome do tio. Tem que contar que sempre tem muito macho. E nunca tem mulher. E quando aparece mulher, elas têm uma participação ínfima. Sabe? Nunca rola um romance. Nunca rola, não tem a menor importância. Ela é sempre muito apaixonada por algum deles e esse em questão não dá mínima pra ela. Inclusive ficar com ela porque ele tem que protegê-la. Isso quando ele liga de protegê-la. É maior frustração, cara. O Goku nunca beijou a Chichi, cara. E eles tiveram dois filhos. filhos? Como isso, Raul? Na cama com ela e não rolava um beijinho, cara. Agora, isso é muito... Isso é porque vocês nunca leram os hentais de Dragon Ball, pô. Porque o Goten, por exemplo, foi feito um pouco antes do Torneio de Cell. Foi uma fic, foi uma fic. Você que leu bastante hentai desses underground? Foi uma fic ou foi um hentai mesmo de Dragon Ball que eu vi que a Chichi levava o Goku num médico pra ensinar a ele como é que fazia filho? Cara, eu nunca procuro as coisas mais bizarras, eu sempre procuro mais mainstream. Não era bizarro, aí levava o Goku no médico, o Goku que não era criança não entendia, e a Chichi explicava que era que nem os passarinhos faziam. E aí eles iam pra casa e repetiam que nem os passarinhos faziam. Ele bicava ela, fazia o quê? Subia em cima dela. Assoviava? É, e como sempre virava super saiyajin no meio. Então... Aí arrebentava ela inteira, né? Não era tão realista. São louros também. Mas enfim, não é disso que a gente tá falando. Porra, cara, é bizarro você encontrar um hentai colorido. Não é disso que a gente tá falando. Isso tudo tem uma grande explicação, porque é voltado pra meninos, e meninos, sei lá, de 10 anos... Pelo menos os mais inocentes e normais e japoneses, não estão nem aí pras garotinhas, sabe? Eles querem saber de brincar e de ação, espírito shonen, fogo nos olhos. É, soltar Kamehameha, chutar uma bola e quebrar uma árvore, né? Período de latência conhecido na psicanálise. Só que, meninas mais velhas, porque essas revistas de mangá, o mangá ele é menos mal visto do que o anime no Japão. Então é normal você ver pessoas, não é normal, mas é aceitável você ver pessoas normais lendo mangás, até a época de faculdade. É difícil quando você tem 40 anos e ler mangá, sabe? Então, você é visto como... Eu falei da... O Yadi perdido no meio do metrô, sabe? Bolina na mulher. Não, eu tava falando que eu tava vendo uma entrevista com uma japonesa e ela comentou que quando um cara mais velho vai comprar um mangá e tal, até algumas livrarias, algumas bancas, algumas lojas de mangá oferecem, tipo, uma dust jacket, uma capa protetora, assim, pra você disfarçar o que você tá lendo, entendeu? Jaqueta de poeira, né? É, tipo, clássica jaqueta de poeira pra você colocar seu mangá dentro, aí você tá lendo no metrô, quem olhar não vai ler, que não vai ver que é um mangá, vai ser um mangá disfarçado de outro livro, entendeu? Você tá lendo Naruto e vai estar lá a capinha de Assim Falava Zaratustra. Isso. Aí você faz com a caixa intelectual, assim, olha de lado, entendeu? Você rindo de Assim Falava Zaratustra. Que é um livro muito engraçado. É, e não é o anime é uma coisa mais mal vista. Não é tão otaku você ler mangá lá. Então muitas garotas liam mangá e percebiam isso. E na cabeça delas também liam esses outros mangás de shonen. Aí na cabeça delas começavam a imaginar outras coisas. Essa é a parte boa. E na mesma época já existia a Comic Cat. Por isso que eu adoro anos 80, cara. Anos 80 mara. Na mesma época já existia a Comic Cat. E começaram a fazer uns mangás de paródia com esses personagens de shonen. Sacaneando eles, sabe? Eles, tipo, botava com sainha de bailarina. Só pra zoar. Mas, porra, véi, Super Campeões é sacanagem. Super Campeões foi o pioneiro. Foi o primeiro que mais zoaram. Na verdade, não que zoaram. Zoavam outro. Mas o Yaoi, do jeito que a gente conhece hoje, chacalaca na buchaca, sabe? Foi com Super Campeões. É porque calhou de que quando isso começou, ele era o shonenzão da hora, do momento. Então, foi com ele mesmo. Quando deu plim das mulheres de que tinha esse lado. Sem contar que é time de futebol, então já rola tudo esse... Todas as mulheres são taradas pro jogador de futebol. Nem cara, todas. Que merda, você imaginando aquele cara grande agora, que tinha um cara enorme, com aqueles dois gêmeozinhos pequenininhos, que merda. Você tá imaginando, Lula? Não, porque geralmente homens são muito visuais, sabe? Então a gente acaba imaginando certas coisas. Não tá imaginando nada. Eu particularmente não tô visualizando, não tô entendendo o que você tá falando. É, vocês não são homens, porra. Vocês estão chocando porque era o anime da infância, whatever. Mas tem um muito bom de esportes que é o Double Call. Peraí, esse aí é o Wii ou esse tem Doujin? Esse aí é o Wii. E aí começou a surgir esse de paródia, vou sair e tal. E aí algum maluco, não sei se um homem ou uma mulher, teve a ideia de, pô, vamos lá com os caras, vamos botar eles pra se comer. Eles têm essa paga de machão, vamos botar eles pra se comer. O maior jeito de zoar com o personagem. Só que a mulher viu e viu com outros olhos. É, ela não ficou ofendida, né? Pelo contrário. Olha os brilhinhos nos olhos dela. Poxa, a gente vê todo um patamar, um trampolim para um salto maior na compreensão do relacionamento humano. E eu falo dessa zoeira porque o nome Yaoi veio justamente dessa época de zoeira, que é aquela coisa de sem sentido, sem nexus. Sem clímax, sem ponto, sem nada. Sem nada. Sem sentido. Sem whatever. É, porque basicamente não tinha história, era só aquela coisa putaria, ponto. Atualmente, ainda acha coisas assim, mas tá mudando. Principalmente sem graça, né, que continua até hoje dessa forma. Não. Na verdade, no início a ideia não era putaria, a ideia era zoar com os personagens, fazer os personagens pagar de viadinho, entendeu? Só pra zoar com a cara do personagem. Só que aí os Fujoshi viram e gostaram da ideia. Não, estragou tudo quando as Fujoshi cresceram, ficaram velhas, se tornaram mangakás de sucesso e foram fazer isso da forma séria. Aí puseram história e aí é o que a gente conhece hoje em dia. E aí depois de Capitão Tsubasa, choveu o Doujin de Capitão Tsubasa. Depois veio Cavaleiros, então, putz, só dava Cavaleiros. Cavaleiros nem precisa forçar muito a ideia, né, cara? É só olhar o Shun e pronto. Pelo amor de Deus, Shun é uma mulher. O Shun é a grande piranhona, assim, dos Doujins de Cavaleiros, né? Porque basicamente é ele que é o Ukezão total, todo mundo come bichum, né? Massa, foi na casa de Libra ou foi na casa... Foi na casa de Libra ou de Escorpião? Whatever, uma casa lá que o Yoga tava congelado, ele eu vou te esquentar com o meu corpo. É, foi na de Libra. O Shun deu todo o seu corpo. Que no anime ele coloca a perninha por cima, é assim. Que coisa linda, gente. É. É por isso que os franceses gostaram tanto de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Para você. Por isso que os franceses gostam muito de Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque será? O nome Cavaleiros do Zodíaco foi criado, é conhecido aqui por causa da França e tal, é por isso. Porque... E aí começou com o Doujin, depois começou as histórias próprias, até que o primeiro mangá que foi Bronze, que segundo a Glass é um saco. Pô, eu acho um saco, mas não tem fim aquela porra e coisas que não tem fim, por favor. Foi o primeiro mangá... Não tem fim porque até hoje não acabou, não tem fim porque acabou sem final? Não, porque tá saindo ainda. Ainda? Só que tipo, sai de vez e nunca, sabe? Que isso, gente? Sabe, tipo Evangelho. Tipo Evangelho. Tô de bobeira hoje, né? Vou publicar o mangá, meu dinheiro tá acabando, né? Bronze foi o primeiro yaoi que realmente foi publicado de forma séria. Isso lá, eu acho que finalzinho dos 80, comecinho dos 90. 92. É, 92, isso mesmo. E enquanto então, isso... É tão recente assim? É, sabe, tem 16 anos. É que eu tô com cabeça de velho já. As coisas. Tem coisas pra mim que são recentes, mas que eu descubro que já passou 30 anos, sabe o negócio. Mas sabe, e como o Doujin começou lá nos 80 e pouquinho, 83, aí 10 anos depois que a coisa saiu em revista mesmo. É recente, porque todos os gêneros que a gente conhece começaram na década de 60, 70. Então 92, comparado aos outros, é relativamente recente. Tipo, foi um boom. Na Comic Cat começou a só dar yaoi. Só dava yaoi, yaoi, yaoi, yaoi. Antes mesmo de... Antes, e os otakus fizeram o quê? Antes Fugiu. Mesmo de dar hentai, sabe? Não, eles estavam tornando. Tinha mulher lá, nunca teve mulher lá, começou a aparecer. Eles só não faziam mais compras, no caso, então. É, finge que não tá vendo, sabe? Vamos pra aquele cantinho que sobrou pra gente ali. Foi o boom no yaoi essa época. Agora tem yaoi com, agora tem um bocado de encontro. Yaoi com é do lado de cá, nos Estados Unidos. Inclusive parou. Foi, infelizmente. Não tem mais não. Teve por uns 4 ou 5 anos. Pervocon era onde? Pervocon. Pervocon, isso não conheço não. Pervocon em algum lugar, acho que é brasileiro isso, pô. Mas se bobear é, cara. Foi uma garota daqui que eu ouvi falando disso. Eu não lembro quem. Shonen Ai é um bom nome. Vamos patentear que a gente faz aí um dia. Enquanto isso, a Shonen Ai continuava crescendo. O Shonen Ai continuava crescendo com uma revista chamada Jun, que publicava várias histórias cada vez mais dramáticas e mais vitorianas e mais cheias de purpurina e babado. E o yaoi foi crescendo e é isso. O yaoi depois ele ganhou uma outra explicação. Depois que ele surgiu, ele ganhou uma outra explicação. Enquanto o Shonen Ai é aquela coisa dramática e profunda e com grandes nuances e não sei o que, o yaoi é só o flip-flap da coisa. Pô, nem sempre. Mas comparado com o Shonen... Isso é o problema daquelas nojentas enrushidas que leem shoujo pra cacete, Shonen Ai pra cacete, que não conseguem admitir a existência de uma relação física. Ô, criatura! Olha só, eu tô comparando com o Shonen Ai da Jun, que era aquela coisa super vitoriana, dramática, com pessoas morrendo. Pelo amor de Deus, elas não conseguem conceber que às vezes tem sempre um step a mais. Mas eu vou te dizer o seguinte, todo yaoi que eu li até hoje, nenhum era tão dramático assim. Tinha só um, era, sabe, tinha alguns personagens desconstruídos, tinha história, verdade, só que não era dramático e profundo e, meu Deus. Então, isso que eu tô falando, exatamente isso que eu tô falando, que é o flip-flap da coisa. Você não explica. Mas eles não usam também esse termo lá pra desenhar. É igual hentai, por exemplo, que aqui a gente chama o mangá hentai, mas hentai no Japão não é o mangá, é a pessoa que gosta de mangá. É, lá é era o mangá. Lá era o mangá, a mesma coisa do yaoi, lá tipo... Lá eles não usam yaoi, lá eles usam Buzz Love, ou BL. Bieru. E que... Tomero de Amara. Então, quer dizer, pra analisar a diferença de Shonen Ai com yaoi, já começa complicando por aí, porque primeiro a gente tem que ver, tá bom, Shonen Ai e yaoi, mas usando os significados ocidentais desses termos ou os significados japoneses desses termos, porque... Na verdade, Shonen Ai, ele é usado... O Shonen Ai, ele se chama Shonen Ai lá mesmo, enquanto... Yaoi se chama Boys Love, entendeu? É um em inglês, outro em japonês. A maioria do o pessoal ocidental traduz, faz essa diferenciação de Shonen Ai pra Yaoi quando rola sexo. Se rolar até um beijo, é Shonen Ai. Rolou mão aquilo na mão, já começa a ser Yaoi, entendeu? Se o negócio for piorando, aí vai mudando a graduação. Hard Yaoi, Lemon, SM, Prepê. Lemon. Isso é tudo coisa de gringo. No Japão, só tem. E no Japão só tem Shonen Ai e Boys Love. Pronto. Boys Love é o Yaoi, que não é bem que tem o Chaka Chaka na Butchaka, sabe? É que... O clima é diferente. Você percebe que o clima é diferente. O clima é mais adulto, digamos assim. Uma relação mais adulto, fisicamente falando. É mais tojo. O Shonen Ai pode não conter nada que dê a entender que tem uma relação necessariamente de amor ali. Pode ser uma relação de fraternal, muito grande. Não, dá pra saber. Tem uma relação de amor ali, sim. Porque Shonen Ai tem aquele clima de shoujo. Justamente por ter o clima de shoujo, não tem esse foco tão grande no sexo. Tem um foco maior no amor. É. Enquanto o Yaoi e a outra que tá fazendo careta, porque é uma yaoista do caramba. Sim, dane-se, né? O resto, dane-se a enrolação, falatório. Vai direto ao ponto. O Yaoi tem o fuck fuck como um. Cara, fuck fuck. Como? É o fuck fuck e o fap fap. Fap fap é sozinho, o fuck fuck é acompanhado. Agora vou encarnar o Luan aqui e vou pro canto vomitar, peraí. Oh, entendido. Alguém falou de mim aí? A Luan tá trancada no banheiro, vomitando, calma. Né? Não, o Fetep. É. Então, o Yaoi, ele tem o fuck fuck como... Para de falar isso, nós chamamos uma dama. Uma dama, né? Então. Ela é uma dama? Uma dama aqui presente. Ela fala nisso mais do que a gente, é uma dama? Ela pode. Como algo, vamos dizer, algo essencial na coisa, sabe? É um meio. Sine qua non, fale bonito esse negócio. Fuck fuck. Sine qua non. Uma coisa que precisa existir para haver outra. Não, eu tô falando do fuck fuck, não tô falando do sine qua non. Mas o fuck fuck é uma condição ele... sine qua non. É uma condição sine qua non, mas ele não é o sine qua non. Olha, pra mim sempre foi. Ele é o sine qua non em tudo? É. Então tá. Mas anyway, tem muita história boa, tem muita história que aprofunda sentimento e tem... Eu prefiro aprofunda essas... Aprofunda sentimento. Não, sério, cara. Não. Só que aprofunda sentimento. É, você não viu o gesto da aprofunda sentimento. Consegue ver o gestual da garota. Vou fazer um vídeo disso qualquer dia. É, anyway, então, tem muito yaoi que aprofunda bastante sentimentos, não só aprofunda outras coisas, entendeu? Pô, e é desse yaoi que eu gosto, agora ficar naquela lenga-lenga de... Poxa, ele tocou na minha mão. Ó... O que será que ele quer dizer com isso? Eu vou correndo ligar para minha amiga. Não, legal. Uma boa coisa para quem quer entender as nuances do yaoi é aquele episódio yaoi do Genshiken, porque eles falam dos vários tipos de os vários tipos de semei. Então tem o cara que é o, sei lá, é o ativo vilão da história. Tem o outro, como é que é a história? Tem um monte de coisa. Eu sei que tem um monte de parada, tipo... Não é só o semeio o quê? Tem o semeio não sei o quê, o semeio não sei o que lá. E tem o quê não sei o quê, o quê não sei o que lá. É, entendeu? Sempre rola os estereótipos, sabe? Dependendo da pessoa do... E sempre tem muita relação com o sexo. Se tem troca-troca, a personalidade deles é diferente. Esse aí eu assisti, realmente. Tinha o semeio malvadão. É, então. E tinha o semeio bonzinho, que aí... Ele ficava com bonzinho, mas depois ele queria uma coisa mais hardcore e ia pro malvadão. Era uma merda. Ah, depende. Por exemplo, uma das minhas musas inspiradoras é a Yokanita. Os mangás de Yokanita são foda, gente. Tem aprofundamento, tem história, tem cenário, tem desenho, tem tudo. Tem fuck fuck. Tem fuck fuck, que é o Mara. E, por sinal, minha série favorita é When a Man Loves a Man. Eu já disse milhões de vezes isso e nenhum de vocês ainda foi procurar esta merda pra ler. Procurem, por favor. Dura é que você tem que, sabe, catar de lugares extremamente obtusos. É pra isso que existe o Baca Pirates, que você até hoje não aprendeu a usar. Na verdade, eu aprendi a usar, mas ele não ajudou muito pra When a Man Loves a Man. Tem certeza? Absoluta, lembra? Eu fiquei uma noite inteira com você. Ah, é? Foi. Ah, tá. Lembro. Ficaram trocando dicas de depilação, né? E mangá yaoi. Né? E mangá yaoi. Eu tenho que dizer que a Yokanita, ela consegue fazer uns personagens bem legais, interessantes, assim. É que eu só li um mangá dela. Se eu ler outro mangá dela e os personagens forem os mesmos, eu vou ficar muito decepcionado. Tem um... Como é que é o nome daquilo? Que é, One Shot. Tem um One Shot novo dela. Vou te passar. Muito bom. E o One Shot com relação a mangá yaoi tem duplo sentido. É. Hoje em dia, como anda as Fujoshi? O que as Fujoshi fazem da vida hoje em dia? Fujoshi do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de lá, isso que interessa. Pô, não sei, não moro lá. Adorei isso, cara. Quando eu morar lá, eu vou te dizer o que a gente faz lá. Do lado de lá, elas fazem exatamente o que elas fizeram a vida toda. Elas ainda leem Shonen Jump, elas ainda arrumam vários mangás pra colocar homenzinhos pegando, inclusive de esporte, costumam ser os favoritos. Só que tem um Será que elas fazem igual as shoujoshis dos animes que ficam fantasiando com seus amigos e amigas? Sem dúvida. Como se uma pessoa presente aqui não fizesse isso. Não é se você fantasia com seus amigos e amigas? Claro. Tem gente que simplesmente, sabe, combina uma com a outra. Caralho, que merda. Eu vou me arrepender de perguntar, mas você pode citar nomes? Não, não posso citar nomes. Se bem que eu desenho e eu pego muita coisa de meus personagens inspiradas em amigos e tal. Olha! Garotas que fantasiam com seus amigos tendo relações sexuais. Faltou homossexuais no meio. Com seus amigos tendo relações homoeróticas. É mais bonito. Eu dei que te dizer, Lendil, que eu acho que você foi alvo de uma. Sem comentário. Rolou um live-ego. Peraí, eu ia perguntar. Ah, não rolou um Ivonix, não, né? Ivonix foi ótimo. Peraí, eu não ia perguntar se o Live News seria o que eu semei, porque eu imaginei que eu saberia a resposta, mas se rolasse esse casal, eu ficaria em dúvida quanto a... Tem um mangá legal que eu li, só que só tem 3 capítulos escaneados, que é Fujoshi Kanojo. Kanojo Fujoshi, eu acho que eu errei a ordem. Fujoshi Kanojo, que conta a história de uma garota, de um cara que é apaixonado por uma garota do trabalho dela, e aí, dele, ele chega e se declara pra ela, e ela vira, não, tem que contar uma parada, é só uma Fujoshi. E ele sem fazer a mínima ideia, que é uma Fujoshi, falou, beleza, não tem problema não, tá legal. Explica por causa da semântica da palavra, né? É, porque Fujoshi pode significar também dama ou algo assim, não é? Pela pronúncia. Só que os kanjis usados é de, como posso dizer, dama podre, mulher corrompida, algo assim. Fujoshi. E aí depois que ele lê, é que ele fica, gente, o que, que é isso? E aí ele conversando com ela e tentando entender tudo que ela fala e ela comentando um mangá que ele também lê. É aquela Fujoshi bem feliz, né? Bem feliz consigo mesma. Né? Tipo a Glass. É. E no final, até o capítulo que eu li, que foi o terceiro capítulo, ele escreve histórias e ela pede pra ele escrever um fanfic eu e com os personagens preferidos. E ele, meu Deus, eu não vou fazer isso. E ela começa a fazer cara de cachorrinho, triste. E aí ele resolve escrever e tal. Eu quero ler o resto, que parece que ele vai sofrer muito na mão dela. Tem também uma Fujoshi Luckstar, que é aquela personagem que aparece na segunda metade da série, que também fica fantasiando com as amiguinhas. E aí tem aquelas duas que uma é toda séria, a outra toda felizinha. As duas, é a pequenininha felizinha, eu esqueci o nome de todo mundo. Tem obsessão por ela. E ela fica fantasiando entre as duas. Tem a... como é que é o nome da de Genshin? É a mesma coisa. Ogiwi, não é? Ogiwi, né? Ogiwi. Que é a mesma coisa. Também a outra Fujoshi reprimida e fica fantasiando com os amigos também. É interessante a gente falar disso. É interessante. Não, mas essa é. Fazendo, há diferentes tipos. Tem aquela Fujoshi que tem a consciência pesada. Tem aquela que não tem. E tem aquela que exagera muito. Além da Ogiwi, tinha a Ono também. E a Ono também era Fujoshi. Só que ela era tranquilona. A Ono não é Fujoshi. Era uma coisa que eu queria falar. É a Ono... A Ono é mais um otaku cosplay, assim. Ela gosta também, mas não se foca tanto. O Gui é aquela coisa mais que só gosta disso, né? A Ono, ela não é Fujoshi, assim como a Konata não é Fujoshi. Porque a gente tem na cabeça essa história... Calma, Glass, deixa eu falar. A Konata também não é Fujoshi. O que a gente tem na cabeça, às vezes, é que Fujoshi é um otaku mulher. Mas não é. Não, é o feminino de otaku. Não, o nome não é, por isso que eu tô falando. Fujoshi é considerado otaku, sim. Gosta de várias coisas que o otaku gosta. Mas ela é muito focada, tem uma fixação absurda por Boys Love. Por Yaoi. E a Glass tá levantando a mão e piscando e fazendo careta. A Konata, por exemplo, ela sabe que tem isso, ela lê de vez em quando. Ela não liga pra isso, ela não faz o escândalo que o Luan faz. Só que ela não liga, mas ela até lê de vez em quando, creio eu. Só que ela não é focada nisso, assim, como a Ono. Hoje é aquela outra que aparece depois de um lançamento. Só do que pior do que a minha necessidade de me declarar másculo e ficar levantando. É a necessidade da Glass de declarar Fujoshi, levantar a mão. Claro, a gente tem que levantar a bandeira, ir pra frente, pra parada gay, ficar lá, uhul, é isso aí. Então por que vocês reclamam das minhas autodeclarações machonas? Também é bom dizer, ignorando aqui, que Shonen Ai e Yaoi é feito pra mulheres, não é feito pra gays. Os gays não gostam. É verdade, é verdade. O que gay japonês consome? Parece que existe uma espécie de mangá de doujin pra gays. É isso, acho que não tem mais nada. Ah, é um dado importante que eu queria dar. Peraí, que eu cheguei agora e não ouvi o que você queria dar. Um dado importante. Ah. Que na não a última Comiket, mas eu acho que na penúltima, não tô achando o número dela aqui, mas eu acho que foi 72, se eu não me engano. 71% das mulheres que participavam de círculos eram mulheres, e só 29% eram homens de círculos de... Não, você quis dizer o seguinte, 71% do público eram mulheres. Não, 71% dos círculos, que produzem doujin. Não, é que você falou que 71% das mulheres eram mulheres. Eu falei isso? Você falou. Eram mulheres, não eram travecos? Foi isso que você quis dizer? Não, 71% das pessoas que participam de círculos são mulheres, enquanto só 29% são homens. E engraçado também que isso não acontece só com doujin e yaoi, né? Muitas mulheres hoje em dia estão fazendo hentai. Tanto que você vê na Jump, às vezes tem mó shonen ai rolando disfarçado no meio da Jump pra poder agradar justamente esse público, né? Agora, o que realmente mostra o poder do Biel, do Boys Love na Comic Cat, é que 57% do público geral que visita pra comprar coisas é mulher, e 43% é homem. Tem mais mulher do que homem na Comic Cat. É impressionante. Isso é uma coisa completamente de agora, né? Aliás, a pois mulher é. Tem ocupado espaço do homem em vários outros aspectos. Na verdade, não. Nos anos 80 rolou o boom de AOE lá também. Foi muito pior do que isso, imagino eu. E aqui tem até a idade deles, né? Os homens costumam ter... Ambos costumam ter por volta de 28 anos. Dark, você tá fascinado por dados estatísticos. É divertido. Olha, eu queria começar a falar que tem muita gente em Hokkaido que vai... O que interessa é que tem mais mulher do que homem na Comic Con, e isso é assustador, né? Eu não acho tanto, cara. As mulheres estão crescendo mesmo, estão ocupando, eu não acho. Sei lá, normalmente quando a gente pensa em Comic Con, a gente pensa em hentai, né? Não só, porque também rola muito e eu ir, então. É. Inclusive tem um episódio muito legal de Luckstar. Mulheres leem hentai também. Tem um episódio muito legal de Luckstar, não sei se. Tem um episódio muito legal de Luckstar, que eu não sei se você lembra. Que é quando a Konata, a Kagamin, todo mundo vai na Comic Con, e a Kagamin ela gosta de light novels, né? E adora com Metal Panic. E ela descobre um doujin e um id pro Metal Panic e ela fica lá vermelha olhando pra aquilo. Mas ela não consegue largar e ela continua virando as páginas. Veio mal são os personagens dela, né, cara? Ela gosta. Enfim, faz sentido as mulheres estarem. Porque um hentai é um homem e uma mulher ali. Então faz sentido que as mulheres gostem de hentai, né? Na verdade, não, porque normalmente as mulheres estão sofrendo pra caramba. É mesmo assim. E o foco gosto. É muito na mulher, sabe? O cara é praticamente visível. Tem graça, entendeu? Então poderia então se criar um novo tipo de hentai, que é o hentai democrático, né? Em que tanto o homem quanto a mulher tenham personalidades e ambos estejam curtindo a coisa pra agradar todos os públicos, né? Na verdade, a proposta do Yaoi é essa, entendeu? Só que de uma forma disfarçada. Só que são dois homens. Essa não, é a diferença. Eu tô falando assim, tem um homem e uma mulher, só que ambos têm importância na história e nenhum dos dois estejam sofrendo. Mas entendi o que fazia um Yaoi heterossexual. Hein? Não é? Assim que eu analisar a situação e souber se eu admitir isso vai pegar mal ou não, eu respondo. Por que eu tenho que falar alguma coisa? Dá um grito boi, bem acertado aí. Não mesmo. Por que, cara? Não mesmo, é minha cara de Glass pra fazer esse papel. Mas que não, moe afetado no sentido otaku da palavra afetado. Não, cara, por aquilo que parece, eu ainda tenho um pouco de reputação. Um pouco, reza a lenda. Eu não sei qual é a entonação certa pro moe. Parece que tem uma entonação exata que você tem que falar moe. É, eu não faria justiça ao moe, sabe? Eu não sou moe. E nenhum aspecto. Cara, eu andei pesquisando e aumentei uma lista. Fiz uma listinha de moe, né? Pra gente poder gravar esse bloco. Cara, vai ficar pra sempre a gente gravando isso. Então, ao invés de a gente falar de dois ou três moes por programa, a gente vai falar, sei lá, de cinco, seis, sete, quantos der. É, você dividiu em grupos, né? É, dividi em grupos, mas a gente pode misturar. Um legal, que eu gosto dele pela origem do nome, é o Zeta Ryoki. Ryoki. Explique. Eu já te contei o que é o Zeta Ryoki. Mas eu acabei de esquecer. É a área, essa meia que vem aqui, ela é 7 oitavos? 3 quartos? Não sei. Não. Essa meia que vem acima do joelho... Pô, 3 quartos é abaixo do joelho, é? Não, 7 oitavos ficou por baixo da saia, então é 3 quartos. 3 quartos, cara, se você dividir a perna em 4 e pegar 4 pedaços desses 4, fica mais ou menos aqui, metade da coxa. Bom, isso aí é assunto pro Jack Estripador, né? Eu não entendo muito de meia e de esquartejamento, mas tudo bem. Esquartejamento? Esquartejamento, acho que é. Esquartejação não é. Vamos por eliminação, né? Bom, não é esquartejação, né? Então deve ser esquartejamento. É, enfim, é o espaço entre o começo dessa meia, aqui no meio da coxa, e a saia, esse pedaço de carne aqui, que é Zeta Ryoki. Pra quem assistiu Gundam, conhece... Gundam? Que Gundam? Evangelion? Conhece como a T-Field, ou Campo de Terror Absoluto. Zeta Ryoki é exatamente isso, Campo de Terror Absoluto. Sério? Sério! É aquela área que ficava em volta dos anjos e tal. Essa área é chamada de Campo de Terror Absoluto, Zeta Ryoki. Por que essa área, cara? Hã? Como assim, por que essa área? Por que chamar de Terror Absoluto? Por que isso amedronta tanto? Não é que amedronta, porque é um lugar muito, muito... Sabe, é um lugar que você consegue ver, mas ali você consegue imaginar muita coisa, sabe? É uma área perigosa, vamos dizer assim. É, eu prefiro... É porque eu sou mais maluco nesse sentido, eu gosto de pescoço. Pescoço, por quê? É. Como é que é o nome disso aqui? Pescoço? quando você vira e fica, sabe, esse negócio aqui, essa... Esse tem um nome enorme. É externo. É um nome muito grande, é um músculo com o nome maior do corpo. Eu gosto disso. Eu gosto. É externo ultra califa pra mim, se você é. Não, eu gosto quando a pessoa, quando a garota, tipo, vira o pescoço, sabe? Aí você gosta do externo ultra califa fragilista, se você é previdoso? É, e da Mary Poppins também. Tipo, quando vira e aí fica saliente, sabe? Eu acho maneiro. É aquele músculo que vem aqui da orelha e passa pelo pescoço e chega até o peito. Uhum. A gente é expert em tudo, né, cara? Impressionante. Aí, eu falei que a gente tinha que chamar a Yuming pra falar aqui hoje. Liga pra ela aí depois. Aí, essa é a área que, inclusive, tem aquela paradinha, aquela roupa de baixo que você bota uma presilhinha e tal. Então, onde fica aquilo? Aquele é o Zeta Eriyoik. É a coxa. É metade de coxa. Aquela, mas tem que ter a meia, sabe? Ah, é só ela solta, não conta de nada. Tem que ter a meia, tem que ter a saia ou alguma outra coisa que delimite. E ela tem que ser, de preferência, ou menor de idade ou aparentar ser. Não necessariamente. Não, na verdade... Não adianta a coroa botar sainha, não vai dar, não vai rolar. Ah, mas você sabe que coroa de anime de hentai, etc, tem 30 anos, né, cara? Se você tiver 30 anos, você é considerado MILF já. MILF? Você não conhece esse termo MILF? São as coroas de porno. Além do Zeta Eriyoik, tem o Hadaka April. Esse vocês conhecem, com certeza. Você conhece o Hadaka April? É nome de robô? Que é um April? Para de fazer isso, você só quer me zoar, né? Eu quero. Eu quero. Eu tô afim de ser didático. Eu não vou fazer nada disso. April é avental em inglês. E Hadaka é pelado. Avental. Ah, a garota pelada usando avental. Isso. Ah, tudo de bom. Que não é uma tara necessariamente japonesa. É uma parada que rola em todo mundo. Eu não consigo entender. Por quê? Porque eu não vejo nada. Ela é pelada com avental. É, porque ao mesmo tempo você sabe que a única coisa que separa você do pacote completo é um pedacinho de pano amarrado, tá, rola toda uma... É igual jalequinho de gente que tá internado no hospital. Que é só quem põe. Existe uma tara por isso? Aquele que deixa a bunda de fora? Só eu, não? É só você, cara. Então, tenho certeza que deve ter mais gente que compartilha das minhas taras, não vem não. Deve ter um nome, Moe, pra isso também. Pô, não vem rindo, não. Não é tão normal assim, não, cara. Cara, eu acho muito bizarro. Acho que qualquer coisa que mostra sua bunda é muito bizarro. O bom avental, no caso, mostraria as costas inteiras, né? Pra mim também é bizarro. Sei lá, cara, isso me remete à doença. Eu, quando eu penso naqueles aventazinhos, eu não penso numa mulher bonita. Eu penso em um velho com a bunda peluda. Cara, se você é meio pervertido, não consegue imaginar pensar em mulher, se você consegue pensar em velho, a culpa não é da Tara. A culpa é do seu cérebro que tá mal sintonizado. Mas a Tara em si, ela é super saudável. Não, mas aquilo é sempre um verde, tão feio. Não, tem vários modelos, é bordadinho, sabe? Nada a ver. O avental, no caso? Não, o de doente. Ah, não, é tipo um verde água, né? É muito broxa. Não, é broxa, mas assim, rola um mistério, né? Rola um... Meganeco, que... É, se você sabe, fala. É o dono de Hermione. Deixa eu. São os óculosinhos. Não. As pessoas confundem porque Neko é gato. Mas não, Megane é óculos e Ko é menina. Menina de óculos. Isso que eu peguei muito mico. Não vou errar japonês no ar, não. Eu sou um J-Cast, não posso errar termos de japonês desse jeito. Já errei vários. E o Aki, esse você falou lá no J-Cast. O Aki? Eu falei? Falou, só que não por esse nome. O que são? Ah, tá, o Subaki. É o Suvaco. É. Eu odeio essa palavra. Eu vou passar a falar o aqui. É, melhor o aqui, né? O aqui. Cara, você salvou minha vida. Que bom que você me ensinou esse termo. Tanto sovaco quanto axila são muito feios. São nomes horríveis. Engraçado que sempre que eu preciso, por algum motivo, mencionar essa parte do corpo em alguma conversa, eu não menciono, eu não falo direito. Eu falo rapidinho. O que você acha que eu apontei? Eu não sabia que nome dizer, sabe? Porque é um nome muito feio mesmo. Coisa tão rampeira, tão do gueto, sabe? Até porque sempre que eu falo sovaco, eu não consigo pensar em um limpo. É. Ele tá sempre sujo. É. E quando eu faço pensar em axila, eu penso... É uma coisa feita pra passar desodorante. Não, axila pra mim nunca tá no corpo. Se você arranca essa parte, é uma axila. Não. Pra mim, eu imagino uma coisa de comercial de axila. É porque axila é um nome palpável. Dá a impressão que você consegue segurar. O aqui é bom, vou passar a falar o aqui agora. Aqui. Aqui agora. Um dos maiores exemplos do Moji, o aqui, é a Reimu de Toho, porque a roupa dela não tem, ela é rasgada aqui no aqui. Aqui no aqui? É. De propósito, tem um rasgão ali pra você ver o aqui dela. É, não, porque é o formato mesmo, como se fosse uma camiseta com uma manga separada. Aí rola aquele vão. Mas eu adoro também. Mexe legal. Tô super tarado em um aqui. Headphone, que é meninas com headphone. Que é um máximo também. Mais muito genérico relacionado com o corpo. Tem a petanco. Surupetan. Isso. que são garotas sem peito, peitados. E tem um moe pra elas, a gente gosta de garotinhas de peitado. Quase muito moe pra elas, é muito moe mesmo. Você acha que gostam tanto da Nagi, por quê? É, todas as moes famosas são tabuazinho. Todas não. Quase todas. As loli. É, as lolis, pô. Mas a Nagi, por exemplo, não é loli, mas é petanco. Tadinho. E tem o contrário, que é o pai. É o peitão. É o peitão, mas não necessariamente... É o pai... peitanco. É o peitão. O pai, na verdade, não é peitos grandes, é peitos. Só que, tipo, meio que virou um termo pra peitos grandes. Porque, teoricamente, japonesa tem peito pequeno, né? Então, o que eles consideram peito, no padrão deles, é peitão. É. Que lá não tem leve saliência, né? O Chitapai, a gente vivia falando da Adequate de cabeça pra baixo, que ela se chama com o nome dela mesmo, esqueci. Halibel. E aquilo, na verdade, é um moe chamado Chitapai, que é mostrar a parte inferior do peito. Existem outras pessoas que usam decote de cabeça pra baixo? É, né? Não é necessariamente decote de cabeça pra baixo. Por exemplo, uma garota tirou da blusa, sabe? Ela tá... A foto foi tirada no meio do caminho. Aí aparece só o Chitapai, só a parte de baixo. Está embaixo o pai de o pai. Legal. Tem Jim Bloomers, eu não sei como traduzir isso. Só aqueles shortinhos de ginástica. Só de aquela pele, saca? É, mas bem shortinho. É quase uma parte de baixo um biquíni, mas ao mesmo tempo... Você ouviu falar em sulquini? Que isso? Quem inventou isso? Não pegou essa época? Não, cara. Todas as mulheres usavam sulquini. Eu não sei se é sulquini ou se é sunga. É uma mistura... Ah, sunga com biquíni, entendi. Porque é um biquíni, né? Tem as duas partes separadas, só que a parte de baixo, ao invés de ser aquela coisa brasileira, enfiada na alma, é um shortinho que ela pega. Ah, entendi. Então é um sulquini, o Bloomer. Que, inclusive... Tem algum moê de garotas de cueca? Não que eu saiba. Eu acho legal. Tá. Ou sou só eu? Esse é menos bizarro do que a bunda de fora. Eu comecei quando eu vi a Cameron Diaz usando cueca e as panteras. Ah, tá. É legal. Mas enfim, o negócio legal sobre os Jim Bloomers é que o Sankini... Ah, o nome de forma é mudando, né? Sankini agora. Sankini parece mais uma coisa mais japonesa, eu entendo. O Sankini me lembra... Era Sandene o nome daquele protetor solar? Sunblock, não é? Não sei, cara. Em anime a gente sempre vê no uniforme de educação física, as garotas de Bloomers. Só que quase nenhum, acho que, sei lá, 99% dos colégios japoneses não usam Bloomers. Mas, usavam antigamente. Só que como os otakus estão uma tara absurda por isso, sempre colocam pra usar. Alguém em Dragon Ball se chama de Bloomer? Não, se chama Bulma. Não, mas não tem um Bloomer? Assim, Bloomer? Por que não, cara? Não quer uma roupa de baixo, tem um nome meio vilanesco. E não usam, não sei o que usam, acho que usam um short maior. Porque esse Bloomer é exatamente um short. É o short enho. Bulma é uma roupa de baixo. Se duvidar, Bulma era Bulma. É o jeito deles falarem, tá? Brief é uma roupa de baixo. Brief é sambacação, né? Bulma Brief, é uma calcinha e sambacação. Serafuku e Seifuku são os uniformes. Só que Serafuku é o sailor, né, de marinheira. E Seifuku é o nome marinheiro. O Seifuku é o nome geral pra uniforme japonês. Serafuku é o uniforme de marinheiro. É quão comum isso estar no Japão? Tipo, tem muito sailor fuku lá ou é mais... Se eu não me engano, o Serafuku rola mais no ginásio. Mas em todos os ginásios? Não. E não é nem na maioria, mas rola com uma frequência razoável. Não é 100%, acho que nem 50%, mas sei lá, 30%, 40%. Estou criando estatísticas aqui. Tem as Miko, que são as sacerdotisas de templo. A Kagamin, e a irmã dela são Mikos. Tsukumizu é aquele maiô... Não sei se você já viu, aquele maiô de natação, de natação de colégio, sabe? Que ele é tão bonitinho, não sei explicar. Ele é como se fosse um maiô até ele chegar aqui na cintura. Aí aqui na cintura rola tipo um corte, e como se é tipo uma sainha e tem tipo um biquíni colado. Aí rola o nome da pessoa no peito. É, tipo, ele vem, cobre o corpo todo, aí termina aqui numa sainha, como se fosse uma sainha, embaixo da sainha tem a parte de baixo e tal. É, mas é tudo uma coisa só. É. E assim, é bem uma sainha, uma coisa bem curtinha, bem, só uma bem levezinha. E esse é o Sukumizu, que normalmente eles têm no peito o nome da garota e tal. Sei, cara, eu só sei que eu só vejo loira com esse troço. Porque elas ficam, porque, enfim, o povo prefere as loiras, mas para de chutar, cara, informações históricas, não vamos, sabe? Vamos tentar nos manter fiéis, assim, o Japão tá ficando chato, a gente tá inventando o nosso, né? E as meidas. Por favor, né? Não preciso nem falar nada. Chega, né? Porque eu acho que a gente matou quase todos os grupos. Deixa, é, dá pra mais um programa ou dois. É porque como o Jackass e Mark Manta demorando pra sair, não tá saindo com a frequência que a gente imaginou que fosse sair, eu resolvi matar uns Moe hoje. Não, não mata o Moe não, tá maluco? A gente precisa do Moe. Você não gosta tanto do Moe assim? Então, mas eu gosto de saber que ele existe. Pro dia assim que eu posso olhar pro lado, olhar pro outro, vou ver um pouquinho aquele prazer, né? Aquele guilty pleasure, aí depois eu vou e fecho. E aí vou voltar minha vida e pagar o mundo que não gosta. Desses que eu falei hoje, qual que mais te agrada? A maioria do grupo 1. Eu gosto de headphone. A gente não falou qual é o grupo 1 específico. É, o do headphone, do Aki, Meganeko, tudo isso, eu gosto bastante. Mas isso do Maiozinho é maneiro também, mas não tanto. Eu prefiro o grupo 1 todo, praticamente. Eu gosto do Sukumizu, mas como o Sukumizu sempre tá muito relacionado a Loli, é, quebra um pouco. Apesar de ter um Sukumizu com garotos mais velhos. Normalmente, elas usando o Sukumizu de quando elas eram Lolis. Aí fica muito apertado e tal. Mas eu gosto também... Engraçado que eu não gosto de Loli, mas eu gosto de petancos. Eu gosto de garotas mais velhas que parecem Loli. Cara, você é um permitido do mesmo jeito, assim, você sabe. Mas por quê? Eu sou mais de idade. Por exemplo... É igual a desculpa que eles dão pra Lockstar, né? Ah, não, eu posso achar todas, posso amar todas elas, porque elas, tudo bem que elas parecem ter 5 anos de idade, mas todas elas têm 17. Então tudo bem, eu posso ter tesão por elas, mesmo elas parecendo pirralhinha. Acho que japoneses realmente ligam pra isso. Não, mas eu também não ligo. Eu tô falando assim, tipo, você parece importar. Não, é porque é aquela coisa meio Cláudia, sabe? Que... Eu acho engraçado isso de otaku ocidental. Otaku ocidental tem uma mania de não querer se entregar totalmente à otakice, né? Então, por exemplo, muitas vezes coisas que são pra nós terrivelmente perturbadoras e pervertidas, pra japonês não é tanto assim. A gente não pode julgar o ponto de vista deles, assim, sobre o nosso ponto de vista. Tanto que quando descobriram o Ripley na Amazon.uk, estardalhaço, mas cara, no Japão só mais um jogo. É, tipo, as pessoas têm que parar de... Não é que o japonês é doente, sabe? É o contexto deles é aqueles. Então, acontece muito isso, o cara, não sei, esquece o otaku... Mas ele não pode dizer que ele gosta de certas coisas, então rola todo um problema de ética, a gente vê os otakus ocidentais conversando. Não é uma coisa tão difícil de entender, porque eles não tiveram influência cristã em momento nenhum na criação deles, sabe? E normalmente a maior parte dos puritanismos vieram do cristianismo. Eu sei, mas eu acho que os otakus ocidentais devem entender um pouco mais isso e parar de criticar um pouco. Eles criticam? Criticam muito Loli, criticam muito Moe, criticam muito esse tipo de coisa. Devia parar de criticar, entendeu? Um pouco, porque faz parte da cultura, entendeu? Dá a impressão que o cara quer ser otaku, mas quando tu para com esse negócio, começa a se sentir culpado, assim, e tem que deixar bem claro que, olha, eu não gosto disso, entendeu? Mas sabe, não interessa se você gosta ou não, sabe? É um negócio que existe. Você... Sim, mas eu não gosto de Loli, porque... Não, eu não tô falando que você... Ah, porque ficou parecendo que você tava me atacando. Não, o que você falou me fez lembrar esse ponto que eu tava pensando sobre isso há um tempo atrás. Mas porque... o que eu gosto de Loli justamente é o fato de elas serem crianças, assim, mentalmente, sabe? Uhum. Não fisicamente, uhum. Entendeu? Não, tô falando isso, eu tô falando assim, isso que você falou só me fez lembrar isso, que muitos, até esses outros podcasts por aí e tal, falam muito mal dessa parte, e eles deviam entender um pouco mais do contexto da coisa, né? Por que o japonês gosta disso, né? Eu não preciso gostar disso, porque o meu contexto aqui é outro, agora eles podem gostar disso... Não necessariamente serem pervertidos malucos, entendeu? É, pelo menos não pra eles. É. Ah, mas aí eu gosto de mais o que aqui? Eu gosto de o aqui é legal. Só que eles gostam de o aqui cabeludo de vez em quando. Aí não rola, não. Tem que ser bonitinho, lisinho. Isso aí nem se eu fosse rico nos anos 70, cara, eu ia gostar, não tem como. Basicamente acho que é isso, não tô lembrando dos outros. É, tipo, o grupo 1 todo encaixou bem assim. Ah, claro, Chitapai. Decotes de cabeça pra baixo são melhores do que decotes de cabeça pra cima. Certamente, sem dúvida alguma. Mas não me chama tanta atenção assim, especialmente assim, entendeu? Eu prefiro as características mais fofas, no caso do primeiro grupo, do headphone, do óculos, essas coisas assim. O avental tá no primeiro grupo, né? O Hadakai Pro. É isso mesmo, é o primeiro. Ai, tem nojo de você, cara. Porque eu gosto de avental? Ela tá com a bunda de fora, mais nada. É estranho essa coisa de ficar só com a bunda de fora, mais nada. Cara, é instigante isso, cara. Não tem como explicar esse tipo de coisa, cara. Se você não gosta, você não gosta de fazer o quê, sabe? Se você prefere os velhos, beleza. Eu tenho nojo de você, eu sou um otaku deprimente. Sou um otaku deprimente. Eu não sou nem um otaku, eu sou deprimente, mas eu não sou otaku. esse é o e-mail mais bonito da história do JCast. Exagerando um pouquinho, mas é assim, muito bonito, gostei dela. É um exemplo de como vocês devem escrever, porque esse e-mail vai ser lido sem nenhuma modificação. Ele vai ser lido na íntegra, sem a gente precisar trocar uma palavra, substituir um VC por você, ou colocar um acento que foi esquecido, ou trocar um 2S por Cedilha. Ou matar o Cedilha, como o Matheus, né? Vamos lá, ele é da Bruna Cavalini Ataide. Ela pode entrar na FIC, que tá em atos. A FIC tá boa, cara. A gente tem que fazer um JCast, um spin-off de JCast, que vai ser o JCast FIC italiana. E a gente passa um programa inteirinho só desenvolvendo a FIC. A gente tem que editar as pedaços da FIC juntos pra poder a pessoa relembrar e continuar. Fazer um previews ali, né? Anteriormente, hein? Olá, pessoas. Não sei se os outros ouvintes barra leitores do blog, mas eu acompanho o JCast já há algum tempo e, por mais que esteja melhor que o blog continue movimentado mesmo, sinto falta dos podcasts. Deve dar muito trabalho e dá pra ver o quanto vocês andam ocupados ou zicados pela saúde quanto ao Darko. É uma Amélia mesmo, cara. Só reclamo o dia inteiro. Pela frequência em que eles saem, mas eu vim aqui pedir que vocês lancem pelo menos um Goes Off de vez em quando. Mesmo quando não há nada relacionado a G-Stuff, os programas ficam engraçados e dá pra, mesmo quem não tem tempo de ler os posts, acompanhar os assuntos de vocês e se são naturalmente divertidos. É interessante porque ela falou fazer um Goes Off, mas o Goes Off, ele dá tanto trabalho quanto qualquer outro programa, né? Acho que o programa mais fácil pra gente fazer é o Reviews. É, por quê? Porque a gente, pelo menos na fase atual, a gente tá consumindo naturalmente, sabe? Então é só a gente ligar e gravar sobre o que a gente tá assistindo. Não precisa uma pré-produção. A pós-produção é igual, mas não precisa de uma pré-produção tão complicada. É, o Goes Off e o Reviews estão na mesma, sabe? Como agora a gente tá consumindo muita coisa japa esses últimos meses, o Reviews tá mais fácil do que o Goes Off. Mas o problema não é exatamente assunto, nem estudar, sabe? Apesar do Mark II não ter saído até hoje por causa disso. Porque a gente realmente quer fazer algo muito, muito pesado nele. Mas é que dá um trabalho absurdo, cara. A gente tem que migar pra casa do outro. Posso passar um pouquinho dos bastidores? Você vai reclamar. Por que, cara? Por que você tem essa mania de Rede Globo de televisão? Porque eu odeio, odeio. Eu nunca vejo making off em DVD, quase não vejo. Eu tiro a magia da coisa. Cara, no dia que a gente tem magia, são dois caras falando. Não, tem magia, as pessoas não sabem que são dois caras falando. As pessoas sabem. Não sabem. Sabem. Todos os podcasts que existem são exatamente que as pessoas, mais ou menos como as pessoas estão fazendo. São pessoas normais nas suas casas, no computador, no Skype. Não, eu prefiro guardar magia. Tá todo mundo dentro de estúdios? Não falando que isso relação a estúdios, tô falando assim, podcast é uma coisa caseira, mas tô falando. Sei, não, as pessoas não precisam saber os detalhes. Mas, cara, como a gente tá tendo problemas. Enfim! Não! É complicado, mais complicado pra gente gravar o JCast que qualquer outro podcast, por motivos que o Live não quer explicitar. É muito simples, por exemplo. É um hobby. Então você às vezes mantém um hobby. Que é um hobby que você coloca padrões assim pra esse hobby, é um pouco complicado. Na verdade, essa é a diferença, porque blog e podcast aqui no Brasil, eles são muito vistos como coisas mais profissionais, sabe? Parece que o cara já está fazendo pra querer ganhar dinheiro com aquilo, ou pra criar um público, ou pra ficar hiper famoso, sei lá, aparecendo no Faustão. Mas não, o JCast pra gente, a gente chegou à conclusão que não tem jeito, ele tem que ser um hobby, ponto. Não pode ser de outra forma, porque a gente não tem estrutura pra isso. É, porque no caso nós somos... Eu sou um recém-formado barra fudido. O Darko é um cara que quer ser recém-formado barra fudido. E no caso a gente tem várias outras coisas. Eu não sou nem pré-vestibulando, eu sou um wannabe vestibulando. Então a gente tem várias outras coisas rolando na nossa vida e tal. Então não tem como a gente pegar de um ritmo mais profissional, por exemplo, sei lá, um nerdcast da vida, que aquilo, eles vivem daquilo e não, vamos fazer isso nosso negócio. Mas é um outro contexto, quer dizer, a gente tá querendo focar em outras coisas e tal. E a gente tem um problema um pouco de foco, a gente tem muito interesse diferente e a gente se empolga muito com várias coisas diferentes, dependendo do momento, do mood, e fica muito difícil. Sempre que a gente resolve focar muito numa coisa só, fica muito chato. E a gente decidiu assim, sempre que o JCast parou, ficou chato pra alguém, entendeu? Então a gente disse, não, a gente não pode fazer isso aqui ficar chato. É, não ou que ficou chato, ou que a gente não tá, vamos dizer, com... A gente tá colocando o JCast, às vezes, em detrimento de outras coisas, que, por exemplo, já que não é pra ganhar dinheiro com isso, então, às vezes é mais legal assistir um anime do que gravar um JCast. Pra mim, pelo menos, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Mas eu tô fazendo numa conta geral, assim. Mas é que, por exemplo, o Reviews, como eu falei, é o mais fácil de fazer, porque a gente já tá consumindo, ponto. Mas quando é o Mark One, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ter todo o material pautado, a gente tem que ter um material que vai ficar legal junto, a gente tem que ter interesse em todo esse material que vai ficar junto. Não vai ficar uma coisa chata, porque a gente ainda faz o GKS por diversão. E a gente gosta muito do GKS, mas a gente já teria terminado há muito tempo. E ele já foi e voltou tantas vezes que é meio que uma prova que a gente realmente gosta desse troço. É divertido. A gente ficou 2 meses sem lançar, mas acho que foi, chegou 2 meses, se não chegou, ficou bem próximo disso, se duvidar já passou. Mas a ideia desde o começo de transformar o blog em pouco conteúdo escrito no blog, além dos podcasts, justamente pra isso. Porque a gente sabia que não ia adiantar. Tudo bem que agora a gente exagerou um pouco, mas tipo assim, não ia ter como ter uma periodicidade nem assim, semanal, nem quinzenal, cerradinho e tal. Então beleza, vamos colocar bastante conteúdo escrito, que aí a galera, pelo menos, fica, a comunidade fica em contato, fica lendo, não dá essa impressão de que tá aquele blog abandonado lá com a última postagem de 2 meses atrás, será que eles morreram, será que eles estão vivos. Então ali a gente, é uma forma de falar assim, ó, a gente tá vivo, tá? A gente tá botando nossa mãe pra digitar aí. Estamos aqui e tal, mas enfim, a gente vai tentar assim, não demorar tanto pra lançar os blogs. Eu também funciono mais quando tem muita coisa junta pra fazer, sabe? Quando funciona mais em grandes blocos, em intensivões, sabe? Então pra completar esses 2 meses de GQS, tem planejado pra sair seguida aí 3, né? Tem o Reviews, que provavelmente saiu antes desse Mark One, e essas 3 edições são as edições do provavelmente, porque a gente não sabe que hora esse troço vai sair, e inclusive essa edição tá o cúmulo da convergência espaço-temporal. Tem bloco de ano passado, junto com coisas que a gente gravou ontem, junto com coisas que a gente gravou 2 meses atrás. Junto com coisas que a gente descobriu há 10 minutos, teve ideia de gravar agora, enfim. Descubram aí, tentam descobrir, escutam, olha que legal, concurso cultural de EQS. Descubram quando, quais blocos foram gravados antes ou depois de qual, e qual que é do ano passado, qual que é desse ano, descubram aí. Não sei se você ia falar. Ah tá, e vai ter esse primeiro Reviews, com a primeira parte dos episódios da temporada, esse Mark One e um segundo Reviews. A gente provavelmente vai ficar mais um hiatozinho maior, não vai ser outro dia que é a semana que vem, ou daqui a 15 dias, porque a gente provavelmente vai focar no Mark Two, que a gente tá querendo fazer. Não prometo. Peraí, eu tô muito afim. Você tá afim? Você quer fechar aqui agora? Não. Eu tô muito afim de fechar esse compromisso. Vou começar a estudar sobre Kamen Rider. Não, que eu já prometi o de Tokusatsu em geral e chegou a gravar e não saiu, né? Que as gravações piratas antes do primeiro hiato do JCast, a gente gravou o material, ninguém sabe. Acho que eu já falei isso aqui. A gente gravou o material até grandinho pro Mark Two sobre Tokusatsu. É, a gente falou sobre. A gente chegou a gravar sobre Godzilla e sobre os primeiros Tokusatsu do Ultraman e tal. E aí, até o Diego participou da época e tal, de um pedaço disso, e aí ficou pra posteridade. Isso se deu no tempo, foi apagado em algum momento sem querer no meu computador. Mas que nem o Luan traduzindo Manteca Serafuku. É. Inclusive vai estar nessa edição, já que eu vou fazer compromisso, ele vai gravar sozinho. Não vai. Vai ser, eu tô querendo focar nesse Mark Two, então, no próximo GQS pode ser um Mark Two sobre, deixa eu dizer tudo que a gente já pensou. Mega Man, Pokémon, Kamen Rider, mais o quê? Eu cheguei a sugerir um de Gundam, mas você tá inseguro. Gundam, porque eu só vi a clássica, eu só vi 0079, não posso falar de nada. Pode, eu acho que é clássico. Um inteiro só sobre 0079, né? Pelo menos um inteiro sobre o Universo Centro e ponto. Tá, beleza. Foi empurrando com a barriga. E... ou qualquer outra coisa, sei lá, cavalos. Hein? Eu pensei numa mesa... What the hell? O marketing sobre cavalos, ué. Ara, né? Manga longa, não cavalo. Manga larga, doente. Manga larga. Cara... Manga longa é o primo do pé na longa. A palusa. Doente do cacete. Enfim, terminando o meme dela, espero que o próximo programa venha mais rápido, que dê tudo certo nas publicações da vida de vocês. Não precisa ler esse e-mail nele, é algo do tipo, mas óbvio que vamos ler porque foi o e-mail mais bonito da história do JCast. O Dark é muito extremista, meu Deus. Você não acha? De acordo com, assim, depois do último parágrafo, eu acho. Ah, porque ela disse que de fã, da fã, que ainda tem o live de como, correndo danças e tudo. Musa inspirador. Ó, oh, e ainda sem vida suficiente para acompanhar blogs, Bruno. Ela não tem vida para acompanhar o nosso blog. Não, ao contrário. Ela falou que ela é sem vida o suficiente para acompanhar blogs, entendeu? Ela não tem vida, precisa acompanhar blogs. Você tem certeza que foi isso que ela quis dizer? Porque ela disse que ela prefere... Não, mas ela disse lá antes que ela prefere o podcast, porque para quem não tinha muito tempo para ler os blogs, podia acompanhar mesmo assim ouvindo. E anda sem vida o suficiente para acompanhar blogs, ou seja... Ela tem... Ela não mas tem... ela viu aqui em cima, ó. Ah, os programas ficam engraçados e dá pra mesmo, pra quem não tem tempo de ler os posts, acompanhar os assuntos de vocês. Mas ela falou pra quem não tem tempo. Ela falou que esse alguém é ela. Mas eu acho que ela quis dizer que ela não tem tempo. E anda sem vida. Cara, um negócio tão bem escrito assim, você tá dando problema de entender o que ela quis dizer. Por isso mesmo, a construção é tão complexa, tão assim, profunda, que você não tá pegando o que ela quis dizer. Não, cara, você não tá pegando. A gente tá tendo um momento no casmurro aqui. Cara, só se ela tivesse escrito e ainda sem vida é suficiente. Ela pode ter escrito isso e esqueceu de botar o i. Aí beleza. Agora, desse jeito que ela botou, e anda sem vida, musa inspirador, peraí, da fã... Ela anda sem vida o suficiente, ela não tem vida o suficiente para acompanhar blogs. Não, ela anda sem vida... Entre aspas, sem vida. Suficiente, ou seja, ela não tem vida suficientemente pra poder acompanhar blogs. Acompanha o vlog, porque ela não tem vida. Não, cara, não é isso que ela quis dizer. Você tá pegando vida no sentido social da palavra, mas ela não quis dizer vida social. Provavelmente ela tá estudando muito, e aí ela não tem tempo pra fazer qualquer outra coisa que você estudar. Cara, pra mim, a frase dela tá absolutamente clara. É, dentro do contexto e dentro do personagem da Bruna, que eu mostrei dentro da minha cabeça, ela é uma pessoa que está estudando, trabalhando muito, fazendo alguma coisa que tá tomando muito tempo dela, ela não tem tempo pra absolutamente nada. Mas você é um autista absurdo, daqui a pouco fica contando a história dos avós dela, velho. Capitu traiu, mentira, não traiu. Eu não assisti a minissérie da Globo, porque tem outro capítulo. Não, eu tenho certeza do que eu tô falando. Então é melhor. Então é melhor a gente não começar a discussão, porque nenhum vai convencer o outro. Só a Bruna poderá nos tirar essa dúvida. Bruna, você tem vida ou não pra acompanhar blog? A gente já fez uma série de postzinhos sobre isso aqui, ali, solto e tal, mas é o seguinte, a crise tá atacando todo mundo, sem discriminação. Muito tempo que eu não leio sobre a crise. A última vez que eu descobri, que eu fiquei sabendo, o Lula falou que era uma marolinha que tava passando. É, pegando a piada do Dimensão Nerd, a crise é o Batman morrendo no final. Qual delas? A última. Ah, tá. Quando você fala em crise, eu lembro das Infinitas Terras, que foi a Supergirl que morreu no final. Não, a final. Ah, tá. Só que, inclusive... Mas não morreu, aliás. Não, ele morreu e voltou na mesma edição. Não, cara, esse negócio de matar pessoas da DC Comics, da Marvel, você ainda acredita um pouco, e pelo menos... Eles deixam morto um tempo, né? A Jean Grey tá morto. 2 anos, sabe? Jean Grey vai fazer 3, 4 anos já. A Jean Grey tá morto até hoje, mas pô, bota, o Golias não voltou mais, mas ninguém liga pro Golias. O Thor demorou pra caramba pra voltar. O legal da Marvel, não sei se ele fazia em cima da DC, mas a Marvel, ela gosta, sabe, tem aquele personagem que criaram nos anos 70, usaram só uma vez e a gente nunca mais usou ele, e ninguém mais tá afim de usar, então vamos fazer ele morrer. Às vezes acontece até de, tipo, sei lá, o Wolverine entra no bar, cheio de vilão, os vilões estão lá jogando sinuca, então um monte de vilão bucha dos anos 70, 80, 90, ele mata todo mundo, pronto, uma limpeza ética. É legal que rola um impacto, porque nossa, é aquele personagem, só que ninguém liga, pode matar à vontade, ninguém vai usar mesmo, tá aí sobrando no universo Marvel. Só que o que acontece, só que a DC é tão idiota, que é o seguinte, morrer personagem da DC Comics não tem a menor graça mais, porque eles voltam com uma facilidade tremenda. Então, é tão idiota que aquela série do Batman Rest in Peace, depois que sai que o Batman ia morrer, que as pessoas, que os sidekicks todos deles iam brigar pela posse do manto, o próprio editor o presidente da DC Comics já veio marcando data pra ele voltar, sabe? Tipo assim, ninguém mais liga, o povo já sabe que vai voltar mesmo. Se eu não me engano, não tenho certeza, que eu li muito por cima sobre isso, o Batman morreu na edição e ele apareceu lá na última página, na verdade, num flash forward, mostrando tipo, eu tô vivo, eu vou voltar, sei lá, daqui a um ano, tá bom? Tchau. Eu tava lindo, cara. Incrível, quando eu fiquei sabendo que o Capitão América ia morrer, foi um choque pra mim. Agora eu tava lendo esse comics, não porque no capítulo desse mês, sei lá, da crise final, o Caçador de Marte morreu. Cara, me deu a sensação de whatever, porque ele vai voltar daqui a pouco mesmo, e daí o Caçador de Marte morreu? Não, na Marvel é o seguinte, você sabe que uma hora vai voltar. Se não voltar, eu vou ficar muito surpreso. Mas essa hora, ninguém sabe quando vai ser, sabe? Pode ser daqui a 1, 2, 5, 10 anos. E as ramificações, porque como as ramificações da morte do personagem são muito boas, então acaba, não é sobre ele que morreu, é sobre as consequências da morte. Já disse, não, a DC joga toda a carga da morte pelo fato da morte, só que o fato da morte não tem impacto mais, porque você não sabe que vai voltar. Porque aquela coisa super anos 70, que bota na capa, nessa edição alguém morre. É, super legal, aí com uma setinha pro cara, assim, mudou uma leve pista, né? Então, tipo, sei lá, o protagonista carregando o personagem no colo, morto. a edição da morte da Gwen Stacy é super dramática, né? Que ele só revela o título da edição no final do capítulo, né? Que no começo aparece o carinha, no começo da história, né? Aparece o narrador falando que essa é uma história que nós nunca gostaríamos de contar e só vamos revelar o título final, sei lá. Aí no final tem lá ela morta com o Homem-Aranha com ela nos braços aí, embaixo, e esse, meus caríssimos leitores, é o título que nós não gostaríamos de dar nunca, e blá blá blá, o dia que a Gwen Stacy morreu, algo assim. Assim, absolutamente anos 70 e 80, mas de uma forma interessante, né? Super legal. E a Gwen é a única personagem que nunca voltou, né? Nunca voltou pra valer, né? Parece não. Aqui, lá, universo alternativo, olha, sonho, mas não é. Clones pra lá, universo alternativo pra cá. Oficialmente, ela e o tio Ben estão morando sozinhos no céu. Ela e o tio Ben e o Piccolo, não, o Piccolo tá no inferno. É, o Piccolo tá no inferno. Mas tá lá, mas a Jean Grey e o Capitão América estão um bom tempinho lá já, fazendo companhia. Eu acho que o Capitão América tá congelado em algum lugar, não tá lá ainda não. Enfim, esse bloco não é sobre quadrinhos, é sobre a crise. Então a crise, o Batman morreu com a crise financeira. Ah, tá. Do Obama. Por quê? Assim. Alguém tem que ser culpado, normalmente é o cara mais poderoso do mundo. É o Bush, né, cara, que era. É a culpa dele, o Obama. Na verdade, os caras mais poderosos do mundo são os Patriots. Mas não vamos começar a falar de Metal Gear agora também. É. O cara mais poderoso do mundo é o Sentinela. O que tá acontecendo com alguns estúdios de anime? Na verdade, quem tá levando um palco muito feio é o Gonzo. E não é aquele bichinho estranho dos Muppets. Não, não é igual dos Muppets. O Gonzo é o estúdio por trás de Kaneokuso, Psyquites, o que mais? É. Eu falo esse que eu ouvi da Gonzo. É deles, aquele Tower of Dragons que tá saindo aí agora também é deles. A Rosário do Vampire também foi deles, não lembro de mais nenhuma. O Gonzo é um estúdio famoso por ser considerado medíocre, porque todo mundo fala que os animes deles são bons nos quatro primeiros capítulos, depois eles engolam completamente, fica uma porcaria, e eles quase pediram falência um tempo atrás, as ações da bolsa deles estavam indo muito mal, agora... As vendas de DVDs lá embaixo, mas ó, o único problema da Gonzo não são os quatro primeiros episódios, não, ela, Gonzo também odeia adaptações. Os diretores de lá são conhecidos por odiarem completamente a obra original, sabe? Eles querem fazer, não, eu quero fazer a minha história, eu vou pegar esses personagens aqui e vou fazer algo completamente diferente. E, inclusive, eu acho que já comentei no Jackass em algum momento, mas vou comentar de novo. Um dos diretores, eu não lembro qual, sobre qual mangá também, e o anime que ele tava fazendo, ele virou e falou, olha, eu odeio o mangá desse negócio, então o anime vai ser do meu jeito, acabou, pop. Ótimo. É isso, então, aí eles estavam indo mal e agora rolou essa notícia há pouco tempo, de que eles iam demitir 100 funcionários em quanto tempo? Em 5 anos. É. E eles iam de 130 para 30 funcionários. Inclusive, é uma coisa que a gente precisa pesquisar e falar aqui sobre como funciona a produção de um anime e como tem muito menos gente do que a gente imagina nessa coisa. É, na verdade, assim... Porque, assim, Gonzo não era um estúdio bom, assim, qualidade, vamos dizer, mas era um estúdio grande e que rendia, ou já rendeu em algum momento, uma quantidade boa de dinheiro. Ou seja, um estúdio com 130 funcionários, que faz, sei lá, 8 séries por ano, é um estúdio muito grande no Japão. Sei lá, o Kyoane não deve ter muito mais do que 30, 40 funcionários, porque eles não conseguem fazer mais do que 4 séries por ano, uma por temporada. Não, mas o problema também é que muitas vezes a animação é feita fora do Japão, porque é mais barato. Eles produzem todo o material lá, mas a animação em si é feita terceirizada. Isso acontece mais quando não rola de fazer dentro. O Gozo fazia tudo dentro. Por isso que eles vão dividir pra 30, eles vão ter que terceirizar. É. Mas assim, o problema é que começa pelo fato de que animador lá ganha muito mal e trabalha muito. Então eles trabalham, tipo, mais, sabe, 10 horas por dia, muito mais que isso. E ganham pouquíssimo, né? É que nem os mangakais. É, só que... Todo mundo nessa indústria é um bando de ferrado, cara. Coitado. Não, a gente... Tem que ter muita paixão, né? Muita mesmo. A gente postou no JQS aquele cronograma do mangaká, a gente viu que o único tempo livre que ele tem pra ele, pra coisa que não seja que tem a ver com o mangá, são 3 horas no sábado, que provavelmente ele deve gastar pensando em ideias novas no mangá. Se duvidar, ele gasta pra dormir, já que ele dorme de vez o resto do tempo. É. Ele tenta fazer alguma coisa, mas não consegue, tá? Cai dormindo. É. Mas ainda assim, as pessoas ainda preferem ser mangakás do que animadores, ultimamente, porque animador trabalha mais, animador é uma coisa e mais... Tem um reconhecimento muito menor. É, os animadores não são creditados quase e ganham... Quase não, eles não são creditados. No máximo, no máximo, no máximo, no máximo, você sabe o nome do estúdio de animação. Quem foi o Zé Ninguém? Não, é, tipo, tem o... Sempre é divulgado o nome dos character designers, do cara que fez a música, do... Enfim, do chefe de animação, falando de tal, diretor de animação, diretor do anime, agora animador mesmo, quase ninguém fala. E muitos deles trabalham em casa mesmo e não saem de casa, fica trabalhando o dia inteiro lá. E há muito pouco eu tava lendo reportagem sobre uma mangaká que ela ganhava o equivalente a 800 e poucos dólares por mês. sabe? Isso é muito pouco. Pra carga de trabalho deles, é, sabe, é escravidão. É muito pouco. Você é um artista bom pra caramba que tá animando uma coisa e ganha muito pouco. Diz que ela morava com os pais, ela não tinha dinheiro pra poder morar sozinha. Assim, se ela fizesse um rascunho uma vez por semana, sabe, 2 horas por semana, beleza, $100 é o que ela tá valendo. Agora, eles chegam a dormir 2 horas de sono por noite, sabe, às vezes. É muito hardcore. E aí o que acontece? Deveria ser o emprego mais bem pago do mundo, sabe? Aí a crise começa aí, tá com pouco animador. Só uma coisa, outra coisa antes dessa demissão, rolou um boato de que a Gonzo tava pensando em fazer anime erótico, fazer hentai, pra ganhar dinheiro. Tá igual artista brasileiro que cai no esquecimento e vai fazer filme pornô, né? Não. A Gonzo, se levar em consideração o nosso exemplo brasileiro, a Gonzo tem 2 caminhos. Ou ela começa a fazer manga gospel, ou começa a fazer manga pornô, porque artista brasileiro ou vira, que não faz mais sucesso, né? Ou vira cantor gospel, ou vai fazer manga pornô, ou vai fazer manga pornô. É, vai fazer brasileiro. Você leu manga da grande? Ou, tudo grande, o olho, enfim. Que eu ia falar, alguma coisa. Me perdeu pensando, né? Perdi no mangá, né? Imaginei o topogisco. Topogisco, cara. Igualzinho. Então, tá o dia das comparações hoje que eu nunca imaginei, né? Quando você falou do vocalista do Toca Toca, parece o Sonic, eu nunca se havia imaginado nisso, e é perfeito. Agora, Gretchen, topo Digi, perfeito também, nunca havia pensado nisso. Não, é porque meio que um padrão lá no Japão, se o estúdio tá indo mal, vamos fazer alguma coisa com bastante calcinha. E aí, calcinha e bastante coisa que, sei lá, na televisão vai ter uma neblina tampando, mas no DVD a gente vai poder colocar mamilos, porque é isso que vende, calcinha e mamilos. A gente tinha falado aqui um tempo atrás da crise de DVD lá dentro, lembra que a gente falou? Que o preço é muito caro, e aí o pessoal... É absolutamente caro, que as pessoas preferem baixar, porque a qualidade, o high definition que passa na televisão chega a ser superior ao DVD e tal. Agora, muitas vezes o DVD é uma série muito ruim, que não vale nem um terço daquele preço que eles estão cobrando. Agora com o Blu-ray, a coisa do home video vai dar uma revitalizada por lá, porque lá vai ser mais fácil o cara ter equipamento de alta definição. Tem um PS3, todo mundo tem um PS3 lá, porque o Wii não vende. O Wii vende pra caramba, mas quem quer jogar, quem não quer brincar, tem que comprar o PS3, porque o Xbox 360 não vende. Blu-ray aqui no Ocidente, no Brasil mais ainda, aqui na América do Sul mais ainda, ainda é uma coisa bem morna, porque aquela velha história. A diferença do Blu-ray pra um DVD pra gente aqui ainda é muito pouca, ainda é quase nula, porque só vai conseguir extrair toda a qualidade do Blu-ray quem tem todo o equipamento de alta definição e que lá todo mundo que pode ter isso aqui no Brasil agora. Então, como basicamente é um disco igual o DVD, tanto faz, fica um DVD mesmo, e aí é absolutamente mais caro e tal. Só que lá não tem esse problema, que lá é tudo alta definição, lá é muito mais fácil, muito mais acessível, então o Blu-ray lá vai dar uma fervilhada nisso. Mas enfim, a indústria de anime, todas as previsões, todos os analistas e caras pessimistas engravatados que vão na televisão, é que a indústria de anime vai encolher. Não é que não vai ter mais anime pra gente assistir, ninguém precisa arrancar os cabelos, mas vai com certeza, vai encolher, porque o mercado chegou num ponto que não tem mais vazão, não tem mais gente pra consumir o que eles estão produzindo, e não tem mais gente pra trabalhar naquilo, porque começa nisso, começa que não tem animador pra animar as coisas, porque eles pagam muito mal. A crise econômica, as pessoas não estão consumindo tanto. E aquela velha história, tem pouco adolescente no Japão pra consumir as coisas, então. A gente já falou disso também, né, do Baby Boom, que nasceu muita criança uma época e agora não nasce mais ninguém. Então só tem velho no Japão. Que ponto, os adolescentes. Eu acho que foi aquele podcast que a gente ouviu, que tinha entrevista com um cara que trabalhou numa editora japonesa, que ele comentou que acho que na empresa que ele trabalhava, numa empresa que ele trabalhava, tinha um horário em que as pessoas tinham folga e pra que os caras pudessem ir pras suas casas fazerem sexo com as suas esposas. Uhum. Eles só trabalham. As garotas, já falou isso, né? Que as garotas só se preocupam em comprar celular, os caras só se preocupam em trabalhar, e as pessoas não têm relações sexuais, as crianças não nascem no Japão. Eles não param pra pensar nisso, né? E de qualquer forma, quando param pra pensar, peraí, eu vou ter que gastar, mas não sei, não. Eu quero comprar, sei lá, meu PS3 novo, quero comprar minha TV digital gigante, do tamanho de uma tela de cinema. Se eu quiser ter um filho, eu compro um DVD com uma criança me encarando, que tem um monte, e fico vendo ele. Pronto, eu vou desligar meu filho e vou continuar comprando. Basicamente. O que acontece é que o Japão tá virando um país de velho, não tem jovem. MX de estimação, eles têm mais, né? Você compra um DS e joga Nintendo Dogs. É verdade. Aquele joguinho do que os gatinhos pro iPhone. Também. Então o que acontece é isso, tipo, estão virando um país de velho. Então o que a gente tem que fazer? Eles estão produzindo agora a indústria. Cara, quando morrer todo mundo, o Japão não vai ter população? Cara, não vai ter mais gente. Os japoneses são extinção, cara. Literalmente. E o que acontece é o seguinte: eles têm que investir pesado no consumo ocidental. das coisas dele. Então manda anime pra cá. O problema é que aqui o pessoal é um pouquinho menos hardcore do que lá. E nego, não, por melhor que a série seja, ele não vai ter aquele gosto, aquela fidelidade religiosa que um japonês tem com aquela série, que um otaku tem com aquela série que ele gosta. Cara, por mais que eu goste de Haruhi, eu não vou pagar R$200 no DVD. Eu não vou pagar R$200 num DVD que não tem a série toda. Eu não vou pagar R$400 na série completa. Eu não vou. É, isso é uma outra discussão, mas também é muito complexo. Porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, não é tanto problema assim. Porque os DVDs lá são relativamente baratos e tal. Então, inclusive, sai bastante. A não ser quando o próprio Japão resolve vender lá dentro, né? É. Aí eles estão acostumados com... Aí eles colocam lá dentro o preço que lá que eles vendem no Japão e ninguém compra. Inclusive, eu comentei também no post recente que um japonês estava reclamando, né? Que tá difícil para eles ganhar dinheiro aqui no Ocidente, porque quando eles resolvem vender diretamente, ninguém compra. Porque eles... O que será? Não sei. Eles não compram. O nego só quer se divertir. Só quer fazer cosplay e brincar. Não, então, tipo, a entrevista com esse executivo que eu vi da Tokyo Pop, ele tava comentando isso, que eles batalharam muito pra poder criar um fandom de anime, de mangá, de cultura pop japonesa aqui no Ocidente. Eles investiram pesado, eles trouxeram muita coisa, foram os pioneiros, blá, blá, blá, blá, blá. Agora, os Estados Unidos e o Ocidente, de uma forma geral, nós temos todas essas enormes convenções de anime, nós temos essa grande massa de pessoas que gostam, só que uma galera que socializa muito, mas dinheiro que é bom, eles não dão na parada, entendeu? Não dão. No que interessa, tá, as pessoas vão nas convenções pra socializar. Comprar que é bom, eles não compram. Aqui, mesmo porque não existe quase nada oficial pra você comprar. Então você até compra, mas você compra. Aqui você não pode dizer que existe uma indústria de anime e mangá forte aqui no Brasil. A gente tem de mangá, graças a Deus, e as pessoas devem comprar mais e tal pra apoiar. Agora, de DVD aqui é uma coisa complicadíssima, porque os boxes aqui são muito caros e, como você falou, não é completo. Eles são muito poucos também. São muito poucos. Tem algumas coisas raras que eu nem sabia que existia aqui. Tem, sabe? Tipo, sabe, Castelo Cagliostro, sabe? Tem no Brasil. É, não fazia a mínima ideia. Lupin the Third, tem aqui, sabe? Patrick. Tem Lupin the Third aí aqui? Castelo Cagliostro. É um movie de Lupin que é famosérrimo, tem aqui. Não me pergunte por quê, mas tem. Mas, tipo, onde que vende, cara? Na Americanas, cara, você não acha? Americanas.com, Submarino. Ah, Americanas.com. É, você não vai achar na casa de vídeo, na prateleira, te esperando. Vai achar Naruto lá na casa de vídeo, tem. Um box lá, com alguns episódios. Que ninguém compra. Pelo amor de cara, Deus. Cara, você tem um box, sei lá, com 20 episódios, por 100 e poucos reais. Que isso, cara? Eu sinto vontade, cara. Eu queria muito ter comprado a saga de Hades, cara. Porque eu quero ter a faixa dublada, eu queria consumir esse produto oficial. Só que era R$170, sei lá, cara, por o quê? 3 episódios, entendeu? Como assim? Você tem que ter muita grana, né, cara? Não tem jeito. Como assim, cara? Não sabe, é inimaginável, sabe? O seriado aqui também é americano, é muito caro, entendeu? Quando tem pra alugar, eu alugo, de boa. Eu alugo box pra caramba. Só que ninguém compra anime, né? De qualquer forma, por algum motivo, os DVDs de anime, eles têm menos episódios do que eles poderiam ter. Sei por quê. É. Eles colocam, tipo, sei lá... Porque um DVD de série tem quantos episódios? Tem 4 episódios de 45 minutos. São 4 episódios de 45 minutos. Ou seja, deveria caber 8 ou 9 episódios de anime em um DVD. Não. Mas normalmente tem 3, 4? 3 ou 4 também, sendo que são 25 minutos cada um. Extra? Não tem. Quer dizer... Aí mete um Naruto. Imagina, mete Naruto, que isso aqui não vai terminar nunca. Ninguém vai comprar aquilo, sabe? Não faz sentido, sabe? A indústria tá muito errada, tá muito estranha. Enfim... Nos Estados Unidos você paga o quê? Cara, umas séries mais antigas, a gente vê eles falando que eles pagam... Ah, você pode conseguir isso por $10, entendeu? Uma série um pouco mais antiga, um pouco mais mainstream, que já tá meio... Que já saiu da linha de produção, por exemplo. Imagina, cara, você tirar 20, 30 reais do bolso e comprar uma box. Eu comprava tudo que saía, cara. Não lembro que uma vez a gente chegou a dar uma notícia que ia começar a sair alguns boxes por R$40 e tal. Eu realmente falhei nessa. Não sei se já chegou a sair. Parece que iam vender Full Metal Alchemist por esse preço. E eu realmente não sei se é verdade, não pesquisei. Se tiver rolando isso, que bom, é uma boa notícia. Mas o pior que é o seguinte, nego ia ter que colocar um spam dentro do zip, que o pessoal baixa os negócios pela internet, sabe? Tinha que rolar uma imagenzinha avisando, olha, você pode comprar essa série por apenas R$40 nesse site aqui, ó. Por quê? Quem baixa? Sabendo disso, sabe? Não tá sabendo disso. É um erro da nossa... É um erro da nossa cultura, e né? Provavelmente, mesmo se souber, não vai ligar a mínima. É um erro da nossa cultura, mas aquele negócio. As pessoas precisam ter essa consciência de... Eu tenho muita raiva desse tipo de gente que diz que a culpa é das fansubbers, por exemplo. O povo fala que a crise no anime aqui no Ocidente, a culpa é das fansubbers. Não é, a culpa é do povo. Por quê? Se não existisse as fansubbers, ninguém ia consumir nada. É. Ponto. Sabe, é aquele negócio. Eu costumo dizer que não, a culpa não é das fansubbers, por quê? Provavelmente, por causa das fanservice que as vendas não são completamente nulas. É, porque aquele negócio, se não fosse a fanserver, primeiro, o que não é licenciado aqui, eu não ia estar assistindo de qualquer forma. Então eles não estão perdendo dinheiro. Eles estão deixando de ganhar. Mas por quê? Porque eles não lançam aqui. Então, assim, eu não tô deixando de comprar uma... eu não tô deixando de comprar Black Lagoon pra poder ver a fansamba. Eu não tô vendo a fansamba porque não tem outro jeito de eu ver, de eu assistir. Agora, ainda que licenciassem, eu estaria vendo a fansamba por quê? Porque eles iam estar me cobrando R$200 por 24 episódios. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar. É. E se não existisse a fansamba, eu continuaria sem dinheiro pra comprar. É aquele negócio, música pela internet. Cara, se eu não for lá baixar aquela música daquela pessoa, se não tivesse internet pra baixar, eu não estaria comprando DVD de R$80, sabe? Tem DVDs duplos aí que chegam a esse preço, alguns CDs internacionais. O último lançamento daquele da Madonna, sabe? Vai chegar aqui na loja por 70 contos, às vezes, sabe? Dependendo do lugar que você vai comprar. E é aquele problema, né? Porque a mídia digital é muito mais barata do que a mídia. Óbvio que rola toda aquela grana extra de tanto de importação quanto de lucro, porque rola o lucro de lá, rola o lucro daqui, rola o lucro de não sei quem, rola imposto de lá, rola tudo, sabe? Porque não falta a taxação. Você paga, sei lá, R$10 é do produto e 70 é do resto. Essas comissões, esses artistas já acenderam várias vezes pra poder ir até, aqui no Brasil, no caso, pra poder ir até Brasília, pra poder ver se conseguir diminuir o imposto em cima do CD. E aí, o ponto é justamente isso. Não adianta colocar a culpa em pirataria, colocar a culpa em internet, colocar a culpa em download. Por quê? Se não tem um download, as pessoas não iam comprar do mesmo jeito, entendeu? Por exemplo, o que eu posso comprar de original, eu compro de original. Os mangás que eu posso comprar, eu compro, porque eu gosto muito de ter coisa original. Mas, óbvio que muitas pessoas não têm a mesma mentalidade que você. Muitas pessoas não, que têm dinheiro. Muita gente poderia... O ponto é esse. Muita gente poderia comprar alguma coisa e não compra, mas é questão cultural, é questão de fazer alguma coisa pra poder mudar um pouco a mentalidade das pessoas. Tem um problema também, porque o público é adolescente demais, então eles não têm dinheiro deles. Então, se eu tenho de graça aqui, pra que eu vou ficar enchendo o saco do meu pai pra eu comprar um box de DVD? Ele vai demorar uns 3 meses pra me dar esse troço. E não vai ter a série toda. Se eu posso com a minha internet, sei lá, tô em São Paulo, eu tenho uma internet de 6 mega, 10 mega, 12 mega, baixar a série completa aqui em 3 horas, 2 horas, e aí assistir, hoje mesmo, agora, de graça. Esse é o problema. E a indústria cresceu aqui, só que as pessoas não sabem muito bem o que fazer com essa indústria pra poder tirar lucro dela. Por quê? Não, traz pra cá, essa coisa é mó hype no Japão, tem um apelo muito grande aqui, lança DVD aqui. O problema é o seguinte, enquanto uma série lá no Japão vai apelar pra um otaku de 30 anos de idade, aqui vai apelar pra uma garotinha de 10, que não vai ter grana pra comprar o original, entendeu? Os públicos são diferentes. Então a impressão que dá é justamente isso. Eles têm na mão esse gigante que é essa cultura de entretenimento. Porque eles têm essa noção de não trazer nada otaku demais pra cá, né? Não vem nada otaku demais pra cá. Nem em mangá. Não é questão de otaku demais, é questão das próprias séries infantis mesmo. Um shonenzão, um Naruto. Lá eles podem pagar, né? Entendeu? Aqui não dá. Sabe? Eu estou falando, é como se eles tivessem na mão esse mercado gigante, mas eles não soubessem exatamente como fazer para fazer isso dar retorno aqui no Ocidente. As formas que eles usaram até hoje estão começando a se provar meio ineficazes. Agora que está rolando essa crise econômica, isso está ficando um pouco, está aparecendo um pouco mais. Por quê? Porque mangá é uma coisa supérflua. É uma coisa que você não precisa disso pra viver. Então, seu orçamento apertado, qual a primeira coisa que você vai cortar? Mangá, anime... Você vai deixar de comer. Ou então deixar de ter uma casa pra morar, né? O que as pessoas não vão fazer. Então, assim... Principalmente com o público adolescente. A primeira coisa que o pai vai fazer é falar, não, você não vai comprar mais suas revistinhas. Pronto. Pior justamente por isso. Pior por quê? Porque a faixa etária do público que curte isso aqui é mais nova, entendeu? O público mais velho que curte tá muito apegado com seus shows dos anos 70 e 80, que eram muito melhores do que se faz hoje em dia, e estão focados lá, não estão consumindo o que está saindo hoje. E o que está saindo hoje, quem está consumindo, que é muito novo e não tem dinheiro para comprar. Isso também é mais um fator. Quer dizer, é como se fosse uma bola, é como se fosse vários fatores que se juntam, que conspiram para o negócio dar errado, e meio que as empresas estão meio sem saber o que fazer. Rola um medo absurdo de inovar. Ninguém sabe, sei lá, vamos dizer, aqui no Brasil a gente não tem um PayPal, a gente não tem um cartão de crédito, uso de cartão de crédito na internet é uma coisa muito limitada. Então, sei lá, uma ideia bizarra que poderiam fazer, vender cartões Você fazia um cadastro num site, teria uma conta, e aí venderia cartões, tipo cartão de celular. Você digitaria um código e ele te daria tanto de crédito. Uma coisa que agora tá popular lá, o que, que os americanos estão fazendo agora pra poder tentar contornar isso? É a coisa do streaming legal, que as distribuidoras de anime se uniram com sites que tem lá, tipo Crunchyroll, aquele Hulu. São vários sites de streaming lá, de streaming de alta qualidade. Você nem paga, na verdade você assiste gratuitamente o anime por streaming, só que eles têm comerciais. O site tira o lucro dele como? Botando comerciais. E isso é assim como a televisão, você não paga pela TV aberta. Quer dizer, é uma coisa que poderia dar muito certo aqui, é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos, porque não é tão fácil você baixar tudo que você quer assistir. Quer dizer, a gente tem problema, a nossa banda larga no Brasil é uma coisa ruim, mesmo as capitais. Só se você estiver nas capitais, mesmo assim, vira e mexe, você tem problema. Entendeu? Quer dizer, ainda é uma coisa muito falha, nem todo mundo tem toda a banda do mundo, nem todo o HD do mundo pra baixar tudo que quer assistir. Agora imagina, eu baixo algumas... Agora... todo mundo tem tempo pra assistir tudo que quer assistir, né? Não... que é o nosso caso. Mas tô falando, se tiver, rolasse aqui no Brasil um site que fizesse streaming, muita coisa eu ia assistir. Em alta qualidade, muita coisa eu ia parar pra assistir. Porque aquele negócio, eu costumo dizer o seguinte, não é o ideal, porque eu, de fato, tenho muita coisa que eu quero ter. Porque muita gente diz que um dia o DVD vai morrer, a mídia que você compra vai morrer, tudo vai ser digital. Você compra a licença daquela série, daquele produto, você assiste aquilo, e aquilo vai expirar depois de um tempo e acabou. E você não vai ter mais aquela série, você vai comprar o direito de assistir ela por um tempo e depois aquilo vai expirar. Isso eu acho que não vai dar certo. Isso eu acho super idiota, porque eu, de fato, gosto de ter, sabe, a mídia física na minha mão. Eu gosto de ter aquilo pra eu reassistir quantas vezes eu quiser, embora eu nunca reassista nada. Eu já te falei, uma ideia muito boa seria uma solução pra isso, que seria os pendrives personalizados. Mas não seria a solução, porque as pessoas ripariam do mesmo jeito. Seria a solução que eu não preciso de baratear só. Não, seria uma solução pra baratear e pra você ter uma mídia física na mão, não ser só um download. E um pendrive, por exemplo, você consegue um pendrive de 1 GB, 2 GB hoje por R$20, R$30. Então dá pra você ter um produto aí por, sei lá, uma série completa por um preço mais acessível com box, e de qualquer forma seria uma coisa mais de fã, uma coisa que poderia ser feita até sob demanda. Por exemplo, alô, eu tô afim de comprar um DVD tal, ou então manda e-mail, eu tô afim de comprar a série tal, e aí eles metem o pendrive, gravam pra você e enviam, né, aqueles pacotinhos que eles podem mandar fazer, sabe, eles se deixam juntar e mandam, sabe, é uma coisa complicada, diminuiria o mercado, não seria tão necessário fazer vários DVDs, porque isso seria só pra aquele pessoal que é uma mídia física, e pro resto do pessoal estaria lá pro download. Poderia ser essa solução do cartão aqui no Brasil, que a gente não tem um PayPal, ou um cartão de, uma cultura de cartão de crédito na internet. Eu poderia ir ali na loja de CD, comprar um cartãozinho que me dá R$30 de crédito, e com R$30 de crédito comprar, sei lá, não sei se é possível fazer isso, porque eu não sei exatamente qual seria o preço da licença pra vender, mas sei lá, R$5 episódio, R$10, R$5 episódio, e aí com R$30 eu poderia ter 6 episódios. Eu acho que a licença varia. Quando o cara compra a licença, varia também pro tipo de mercado que ele vai querer revender aquilo. No caso, então, se o cara é um americano que vai licenciar para um público americano e tem um poder aquisitivo maior, acho que provavelmente vai ser mais caro para ele comprar a licença do que o cara vai licenciar para lançar no Brasil, porque o mercado no Brasil é mais curto, ele vai lucrar menos com aquilo, obviamente ele vai repassar, aqui a gente vai lucrar tanto. Apesar de você já ter me dito algo que o Japão não facilita muito, gosta de vender as coisas bem caro. Uma das grandes brigas que também está contribuindo para a crise é isso. Os várias empresas que licenciam coisas nos Estados Unidos estão fechando. E por causa disso, porque as licenças são muito caras mesmo. Mas será que o Japão só joga no alto assim, porque é os Estados Unidos? Ou será que no resto do mundo eles também gostam de encarecer? Eles devem meter a faca geral. Agora, nos Estados Unidos, por ser os Estados Unidos, devem meter, sei lá, todas as facas possíveis, o faqueiro inteiro. Eu ouvi num podcast aí mesmo que a licença pros movies novos de Evangelion diz que tá uma coisa de louco, assim, tá muito caro mesmo. E ninguém sabe direito quem é que vai lançar isso. Porque tá caro, assim. E é engraçado que agora a Funimation, que lança muita coisa lá, comprou a Gonzo inteira, assim. Teve uma feira de... Licenciar... Porque a Gonzo tá maluca. Quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Inclusive, a gente... Quando eu tava falando da crise da Gonzo, isso eu ainda não postei. Nem vou postar, porque eu tô falando aqui. Que a Gonzo tá correndo risco de perder de pré-clitch, segundo o Two Channel. Só que, agora, a Gonzo, ela era GDH. Era a empresa que tomava conta da Gonzo. A Gonzo direcionada pros jogos. A Gonzo isso, a Gonzo aquilo, a Gonzo Muppets. Agora, o estúdio Gonzo virou GDH. Então, a GDH passou a ser o estúdio de animação. E, recentemente, hoje ou ontem, isso no dia que a gente tá gravando, eles venderam a parte de jogos. Botaram a venda a parte de jogos e vão focar só em anime. Ou seja, eles estão querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito. Eles estão pedindo esmola na rua. Pra TV, o que é o contrário de que outras empresas estão fazendo. As empresas maiores, por exemplo, a Kadokawa, a editora, abriu agora uma subdivisão pra fazer os jogos. Então, ao invés de... Eu sou editora, eu tenho uma série, quero fazer um jogo, quero, não tô a fim de vender o direito pra alguém fazer isso pra mim. Se tá mais barato, eu contratar uma equipe e eu mesmo fazer o jogo e ganhar o lucro todo pra mim, sabe? E, em época de crise, isso dá mais trabalho, só que é mais lucrativo pra situação que a gente tá. E eles estão passando a fazer isso. Só que a Gonzo tá tão ferrada, mas tão ferrada, que tá indo contra a maré pra se livrar das dívidas e conseguir sobreviver. É, eu acho que ela deve ter passado essas licenças pra Funimation muito barato, porque a Funimation pegou um monte e coisas assim, coisas recentes, coisas que não são conhecidas, coisas que não são já famosinhas assim no, nos meios underground e tal. Provavelmente tava assim, a liquidação mesmo, devia estar exposto assim na porta. Já foi lá e saiu pegando. É, e no, no, nos Estados Unidos você tem que ter uma quantidade de séries tão grande, mas tão grande, que se lançar qualquer coisa em DVD, vai ter alguém pra comprar. É, lá eles têm essa sorte, né? Que eles têm muita coisa, eles até acabam prejudicando um pouco. É muita coisa pra comprar e acaba que nem tudo tem tanta saída assim. É, e o mas os japoneses estão reclamando, mas ainda é uma situação muito melhor do que a equipe, porque lá pelo menos as pessoas compram. Se lançar, sei lá, fala alguma coisa aí muito underground, sei lá, Ganda original aqui. As vendas vão ser, não vão passar de 100. Vai lançar aí aquele negócio, eu não sei exatamente, eu gostaria muito, a gente pode procurar saber isso depois e tal. Quanto que é uma tiragem de mangá ou uma tiragem de DVD no Brasil pra ser considerado bom? Pra, pro empresário virar e falar, não, isso foi bom, deu o meu lucro, vamos continuar investindo. Entendeu? Quanto que sai? Provavelmente deve ser um número ridículo. Muito baixo mesmo. Porque, enfim, eu não conheço ninguém que tenha comprado um DVD original. E tem. Eu também não. É, mas eu, principalmente, não conheço. Eu ainda não pude. Alugaria. Mas não tem pra alugar também, pelo menos... Você deve encontrar nas capitais. Agora, numa cidade interior como a nossa, você não encontra pra alugar. Você encontra, sim, por exemplo, algumas locadoras aqui tem dois... tem 8 episódios de Naruto aqui, um perdido de, sei lá... Já vi de Yasha perdido. Já vi um movie de Cowboy Bebop perdido em uma também. É Cavaleiros, mas é tudo multiplicado, não é uma coisa pra você pegar. O problema é o seguinte, a gente tá falando do streaming, que é uma coisa muito boa, provavelmente do pendrive, mostra o seguinte, a indústria ela tá indo muito timidamente tentando se ajustar, mas ela tá se ajustando, porque ela sabe que não adianta brigar com a internet, não adianta. E eu vou até adiantar esse assunto logo então, porque eu tava lendo uma reportagem na Sci-Fi News essa semana, que é uma revista aqui do Brasil, que eu gosto muito, que publica notícias sobre seriados, filmes, etc. O nome é Sci-Fi News, mas fala de qualquer tipo de seriado, qualquer tipo de filme. E uma reportagem inteira sobre pirataria. Como é só uma publicação oficial, eles não podem dizer que eles baixam coisas. Então, providencialmente, todo mundo na redação mora em Los Angeles, então eles assistem tudo em primeira mão e podem falar. Cara, a Globo já mostrou cenas de alguma série... Com Dívida do lado. Eles falaram da reportagem de cosplay no Fantástico, tinha era baixado. Tinha uma Scrap Note com Dívida do lado. Bobeira do YouTube que eles tiraram. Não, tinha coisa lá que tava tão ruim que devia ser. Com certeza, cara. Só faltou deixar a barrinha embaixo passando. Enfim, tipo assim, eles realmente não aprovam a pirataria e toda hora eles falam como o pirata é ruim, como é você assiste coisas com a qualidade ruim, com a legenda ruim. Olha, isso é putaria, a qualidade não é ruim. Já baixei coisas de qualidade muito melhor que DVD, se bobear. A legenda às vezes é melhor. A legenda... Tem muito erro de português. Quando a sub é brasileira, sim, eu já falei disso aqui. É, mas tem muitos casos. Vamos pegar o top da legenda da fansub, bate a lé da legenda oficial, sabe? Uhum. Tranquilo. Passa até um pouquinho, se duvidar. Eu falei que eu tava assistindo a temporada, um DVD original da temporada, de uma temporada de House, e tinha traduções assim, absurdas. A mulher fala que a pessoa tá sangrando pelo ânus, e aí a tradução fala que ela tá sangrando pelo pé. Na cena você vê a pessoa virando e tem sangue embaixo, na altura do ânus do paciente, e na legenda lá que é o pé, né? Teve o Gugu também, né? Uhum. Foi o Gugu ou Faustão? Tá passando na TV. Que traduz. Tá. É um programa que tem semelhança com um programa lá qualquer do Silvio Santos. E aí eles traduziram. É, foi Silvio Santos, isso. Eu esqueci que programa que é, mas é um programa desses que o Silvio Santos tem parecido no Brasil. E aí, na hora de traduzir o nome do programa, eles pegaram o nome daqui do Brasil e botaram lá, quer dizer, coisa absurda. Você perguntou, falava do Silvio, né? Eu lembro de ter contado isso pra você, mas eu não lembro mais. Você me contou. Alguém falou, um outro personagem viu que a pessoa tava assistindo aquele programa e perguntou, cadê o Silvio, algo assim. É, rolou uma piada dessa. Enfim, o que eu tô querendo dizer é, cara, não adianta ficar inventando mentirinha pra poder desencorajar download, porque isso não é verdade, não, a qualidade não é ruim não, entendeu? Sabe? Para com isso. Assim, você vê coisas absurdas, principalmente antigamente, até hoje em dia, porque tem muito fansub aqui no Brasil que, assim, tá lá na faixa etária dos 13, 14, 15 anos, tem bastante tempo livre, gasta tempo com isso. E aí dá muitos errinhos. Por exemplo, quando eu tava assistindo Lord of War. Tava assistindo Lord of War num DVD piratão que eu comprei no camelô. E... É. Vocês falam, não compre pirata, não compre bootleg. Compra baixa, mas não compre pirata, por favor. Não, eu comprei porque... Eu compro também, mas assim, não compro. Eu compro porque a minha internet é ferrada. Se eu pudesse, eu baixava tudo. Meu motivo foi o mesmo. É. Um episódio que um personagem saía do grupo e depois voltava todo zumbizão, sabe? Todo ferrado e tal, no meio de uma névoa. Na legenda original em inglês, porque eles traduzem direto da legenda em inglês, deveria estar escrito, oh, não sei quemzinho, it's coming back to the party. The party, grupo, RPG, beleza. Join the party, quem jogou algum RPG, Final Fantasy, Super Nintendo ou qualquer outra coisa assim, conhece essa frase. Na legenda, eles fizeram aquela coisa óbvia de colocar que não sei quemzinho está voltando pra festa. E aí tá o zumbi lá, todo caído. Andando. Uma festão, né? A festa foi tão boa que era tanto ferrado. Eu já falei um rei, o hate me qualquer dia desse, que, um dia desse, uma edição passada, que é engraçado que as pessoas sabem falar inglês fluentemente, mas não sabem falar português. Porque elas traduzem bem, mas traduzem com erro de gramática, não faz mais sentido isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é, essa cultura de download, ela não mata a indústria, porque eu não tô deixando, eu vou falar do Brasil, que a gente tá no Brasil, então você tá no método dos Estados Unidos, é uma outra história. Falando do Brasil, especialmente quando eu vou e eu baixo um episódio Smallville, porque eu ainda assisto Smallville só eu no Brasil, eu não tô tirando dinheiro de ninguém. Por quê? Passou ontem nos Estados Unidos, eu vou e eu baixo. Por quê? Porque TV a cabo no interior do país é extremamente caro. Não tem como eu comprar o Warner Channel pra poder assistir. O DVD da segunda, dessa temporada vai sair daqui a um ano e meio. E vai custar R$190, entendeu? Então, o SBT só vai passar daqui a 3 anos. E com uma dublagem horrível, com imagem ruim, porque a imagem do SBT aqui é horrível. Ou seja, a única forma de ver é assim. Se eu não vir dessa forma, eu não vou ver at all, sabe? Eu não vou ver de forma alguma, não vai rolar. Então eu não tô tirando dinheiro de ninguém, é uma coisa tão simples. Então assim, ao invés de ficar esses órgãos imbecis caçam, fechando o site de legenda só pra ele reabrir no outro dia num servidor nas Ilhas Virgens, que lá é legal, então lá pode, então foda-se, lero, entendeu? Fica essa putaria, essa palhaçada que me irrita profundamente. Eu comecei a falar da Sci-Fi News porque teve uma reportagem, tipo, por mais que eu goste da revista, teve uma reportagem idiotíssima na última edição falando por que downloads são ilegais e quem reproduz e blá blá blá e você vai preso e blá blá blá. Vai a merda, entendeu? Vai a merda, isso me irrita muito. É, se a gente ficar um tempo sem postar no blog é porque aconteceu alguma coisa. Cara, vão todos vocês à merda. O cara baixa porque não tem outro jeito. Porque a indústria, ao invés de ficar brigando com a internet, uma briga que não vai... Que sabe, se isso fosse realmente legal, tava tudo fechado, sabe? Tem muito buraco na lei, isso não é totalmente legal. Eu queria que o Diego estivesse aqui justamente pra falar disso, porque ele entende mais de lei do que a gente. Mas, tipo assim, cara, a questão é tão cheia de nuance que se realmente fosse legal, ilegal e ponto, já estaria tudo fora do ar. Tá funcionando justamente por isso, porque não é totalmente ilegal. Tem muita coisa pra discutir. E outro ponto justamente esse. Ninguém... muitas vezes o download ajuda a divulgar, sabe, a série original. Muitas vezes o cara baixa, porque no meu caso, eu só assisto as coisas que... Eu só baixo uma scanlation do que eu realmente não tenho como conseguir o original. Seja porque eu tô comprando mangá demais e não tenho mais dinheiro pra comprar o resto, ou porque não tem licenciado aqui, entendeu? Eu já sou um pouco mais hardcore, sabe? Eu posso muito bem ler a scanlation e depois comprar o mangá na banca e... de novo, sabe? Até com uma outra tradução e tal. E só não rola porque eu ainda estou no grupinho dos adolescentes sem dinheiro. Ainda. Quando eu não tiver mais, provavelmente eu vou comprar. Tenho uma peça de comprar a coleção de Bleach, Psycho, ouvi inclusive edição 1 esses dias, eu tô pensando seriamente em comprar. Sabe? Ter bonitinho em casa, apesar de ainda rolar logo cedo ou tarde, rola o problema de espaço. Eu já comprei muito mangá uma época e rola o problema de espaço. Não tem mais onde botar tanta revista. Não tem. Por isso que o formato digital é mais viável nesse quesito também, sabe? É, tipo, eu sou bem old school, sabe? Eu gosto de papel na mão, eu gosto de, sabe, CDzão. Chega uma hora que você não tem mais quarto, você não tem mais estante. Lindo, cara, ver essas... Você vai ter que montar uma biblioteca, cara, pra isso, pra livro, revista, etc, mangá. Isso é lindo, mas enfim... Não, é lindo, se tiver dinheiro, vou montar uma biblioteca. Não, com certeza, mas o que eu tô querendo dizer é, a indústria, ela tem que se ajustar, ela sabe como se ajustar, não vai ficar pensando que tá aquele monte de empresário reunido numa mesa sem saber o que fazer, não. É o ganha-pão deles, eles não são tão idiotas assim, eles sabem o que eles têm que fazer. Eles só não fazem por quê? Porque é difícil, você reestruturar toda uma indústria, é complicado. Tem medo pra caramba, né? E como a gente, o nosso canto é anime e mangá, se as grandes não estão afim de se arriscar ainda, imagina as pequenininhas que já estão correndo o risco de falir, fazer um do jeito que todo mundo faz, imagina se tentar inventar ideia. Assim, o que eu conselho pro pessoal é o seguinte: 1, órgãos responsáveis por controlar a internet, vão procurar o que fazer. Pra começar, sabe? Vão atrás da indústria dos piratas, é o que eu falo. Se você não tem grana, cara, pra comprar um filme, ou pra alugar um filme, você baixa, então. Mas não compra o DVD pirata. Porque DVD pirata, assim, você tá dando dinheiro pra alguém que não tá pagando imposto por aquilo, que tá ganhando dinheiro em cima daquilo. Pelo menos quando você baixa, ninguém tá ganhando dinheiro com aquilo. É uma coisa feita de fã, pra divulgar e tal. Então, evita comprar. Eu compro muita coisa, porque foi na Liberdade agora, eu comprei um monte de coisa. Mas por quê? Porque são coisas que não são licenciadas aqui, não são de forma alguma, e eu não tenho internet suficiente pra poder baixar tudo que eu quero. São coisas que é coisa de muito... Ou é muito underground, você não consegue fonte direito pra baixar aquilo. Basicamente, você não tá pagando a pessoa pelo produto que você vai assistir. Você tá pagando a pessoa pelo trabalho de baixar e gravar pra você. É como você virar pro seu amigo e falar, ó, te dou R$2 se você baixar essa série aqui e R$10 se você baixar essa série aqui e gravar no DVD direitinho pra ver minha TV. Beleza? É isso mesmo. Agora, por exemplo, acabou de sair o DVD do Homem de Ferro. Pô, vai ao locador e paga R$4 e aluga. Você ir no camelô comprar 3 por 10, entendeu? Você consegue fácil original. Então, assim, se você tem facilidade de conseguir alguma coisa original, compra original. Por quê? Porque tem gente que tá gastando dinheiro pra produzir aquilo que você, pra você, as editoras aqui no Brasil estão de parabéns, os tancorrons que estão sendo lançados aqui. A qualidade tá espetacular, entendeu? Tá absurdo, cara. Lembra de quando eu comecei a comprar mangá e hoje em dia é outra coisa, cara. Tá muito. Quando eu vi Bleach na banca, eu não tinha dinheiro pra comprar, quase que eu botei dentro da mochila, sabe? Eu vim embora. Não passou isso tão bem. O cara da banca. Não, porque isso é crime. Com certeza, fato, 100%. É. Isso eu afirmo que não é frescura de órgão nenhum, é crime mesmo. Agora, por exemplo, uma dica que eu tenho é o seguinte: DVD de anime. É difícil você mandar alguém comprar DVD de anime, mas é também difícil falar não compra de jeito nenhum. Agora, uma experiência que a gente tem, por a gente estar postando no Anime Forces, com aqueles comentários, é que muita gente, eu às vezes anuncio, vai passar os episódios novos de Naruto no SBT. E ao invés das pessoas falarem, que legal, né? Vou assistir, sabe, pra ver se vem mais coisa pra cá. Não, eles pensam, olha, eu já baixei, eu já assisti, eu posso continuar baixando Forever, se eu quiser, com legendinha bonitinha e tal. Então que se exploda o mercado nacional, que nunca mais venha nada pra cá, eu tenho tudo na minha mão, pra que eu vou querer? E sabe, eles não sabem exatamente do peso que isso tem, não só pra indústria nacional, como pra indústria exterior, sabe? Bem ou mal, o Japão tá precisando do lado de cá, e essa tua atitude egoísta, se for geral, pode até sacrificar alguma série que poderia sair, ou até a tua própria série preferida pode nem vir a sair até uma continuação, justamente por seu pensamento egoísta. É, você vê que acontece muito assim, tem muitas séries que chegam aqui que são dubladas, que, por exemplo, Animax, por exemplo, tem muita coisa que passa lá que você nem... Cara, dublaram essa série, sabe? Passa aqui no Brasil e passa dublado, como assim, sabe? Mas o problema... Você nem sabia o que era, tipo, tu explica, sabe? Mas o problema é o seguinte, o problema é que depois que passa lá, não passa lugar nenhum. As TVs abertas não se interessam e não saem DVD. E é esse aí que a indústria brasileira faz. A TV aberta já é outra coisa, né? Porque tem toda essa coisa de horário, nunca vão botar no horário nobre. A Rede TV tá fazendo essa coisinha legal de botar Pokémon lá às 6, o Rio Kendo agora vai estrear às 7, tentando reviver Tokusatsu. Se a Band resolver se voltar com umas coisas, porque Globo não tem jeito, sabe? Não vai rolar. Record também tá começando a ter as novelinhas dela, não vai rolar. SBT precisa se tocar, que ninguém assiste aquelas porcarias, aquelas novelas feitas pela esposa dele. Apareceu o cara Silvio Santos, tem locação cada vez, mas apareceu ele ao vivo no programa dele dizendo que Pantanal dava 14 pontos, essa agora só tá dando 6. Mas pelo menos é mais que a Lola, que só dava 4. Eu juro, pô, tem isso no YouTube. Ou seja, o Silvio Santos aloprou completamente. Então não sei qual é o problema dele pegar uma série e jogar ali, sabe? Joga um anime ali, né? Deve estar a mesma coisa. Deve dar mais do que 4, deve dar, sabe? O Pokémon na RedeTV tá dando mais do que 4. O Silvio Santos tem todas as séries, sei lá, da uma época que eu tava sem TV a cabo e tava sem internet, não sei o quê. Eu passava o final de semana inteiro vendo séries no SBT, porque as séries mais recentes, mais legais... Eu também vinha de manhã, que passava com o Celso Portioli lá. É, o SBT passava e tal, quer dizer, com um joguinho idiota no comercial, mas tu passava, eu assistia pra caramba. E hoje em dia, ele relega as séries, que são a melhor coisa no SBT que passa, as séries às madrugadas, quer dizer, vai entender. Mas enfim, o que eu quero dizer é, se por um lado eu acho, por um lado eu não acho que os downloads prejudiquem a indústria, por um lado eu acho idiota quem critica, acho idiota o órgãozinho que fecha site de legenda, acho idiota isso tudo, mas também por outro, acho sim, o povo é meio sem noção no Brasil, e muita coisa que a galera dá pra comprar, acaba não comprando. Então a dica que eu dou é o seguinte, faça como eu faço, por exemplo, tem lojinha virtual que vende mangá, por exemplo. Como eu falei, é pior do que dá pra comprar. Se vai passar aquele anime na TV, você não gosta de dublagem, cara? Você não quer assistir? Beleza, liga a TV e vai fazer outra coisa. Quando acabar, você vem e desliga. Você não vai ganhar perder dinheiro nenhum com isso, sabe? Só vai dando uma forcinha pra parada e ponto. Bom, só se o cara tiver um aparelhinho do Ibope em casa, né, cara? Como assim? Tipo, não é qualquer TV que liga que vai dar audiência pro cara. É. Então, assim, se você mora na grande São Paulo, tem aparelhinho do Ibope em casa, liga no Naruto, velho. É isso. Aperta o botãozinho lá. Tem um botãozinho pra cada pessoa, sabia? É? Você senta no sofá, aperta o seu botãozinho. Eu estou aqui assistindo. Que engraçado, cara. Como é que faz pra ter uma na minha casa? Eles te escolhem. Baseado em quê? Pesquisa. É, provavelmente são casos... Assim, eles vão colocar numa casa onde tem adulto, onde tem idoso, onde tem criança. Tem que ser uma casa que tenha exemplos de todas as gerações. Então só tem casa de família? Provavelmente, né? Eles não vão botar um aparelho em alguém que... Nenhum solteiro que mora sozinho com uma colega de quarto vai... Então, vai... por exemplo, o público mais jovem que... Então por isso que o público mais jovem que provavelmente assiste essas séries não tá na parada, porque o pessoal mora sozinho. É, provavelmente, também não. Não, só tem família com vovó e filhinho em casa. O esquema de medição de audiência é super falho. No mundo inteiro. Não é... Mas de qualquer forma, é uma boa você. É uma. Mas mesmo assim, ainda é uma boa. Você não precisa ligar, assistir e deixar passando. Não sei que você tem um aparelhinho em casa. Mas é uma boa você falar pro pessoal que. Gente, tá passando. Sabe? Ou então sei lá, você bota, nem que você tenha que botar o teu sobrinho pra ver Naruto, sabe? Nem que seja pra crescer a popularidade disso de algum jeito. Faça alguma coisa. Não só fale, ah, não quero nem saber porque tá dublado. Mas as pessoas até que assistem bastante tal. Naruto em especial, que é como é muito mainstream. A criança vai ver no YouTube. Nem baixa, ela vê no YouTube. Não, mas eu tô falando assim, o pessoal que é pré-adolescente e adolescente, que tem internet boa, tá lá naquele esquema de baixação, sabe que tal série vai passar dublado? Whatever. Tô nem aí, sabe? Que se exploda o mercado, eu tenho, interessa. Acabou. Entendeu? Essa atitude egoísta que poderia mudar um pouquinho, sabe? A pessoa poderia, pelo menos, se preocupar, pelo menos, pensar, ah, que legal, né? Não, com certeza. Eu vi vários animes na TV aberta. Eu também, né, cara? Eu comecei a ver anime na TV aberta. Não foi um colega de colégio que chegou e falou, olha, eu sou otaku, eu vou lá e dou abraços grátis. E é muito legal ver Naruto, vamos baixar? Sabe? Não foi assim. Eu comecei a assistir com o meu Zodico com 4 anos, ponto. Na minha época, baixar na internet o quê? Internet, que é isso, sabe? Baixar coisa de terreiro? Mas assim, a minha dica pra quem, por exemplo, quer comprar mangá, pra ter um esquema que eu faço. Por exemplo, eu vou na loja virtual da Anime Pro, que é uma das a mais completinha que tem na internet. Sabe o que eu faço? Esse mês eu compro a edição tal de tal mangá. Esse mês eu compro 3 edições de 3 mangás diferentes. Mês que vem eu compro de outros mangás. No outro mês seguinte eu tô sem dinheiro, não compro de nenhum. No outro mês também tô sem dinheiro, não compro de nenhum. No mês seguinte eu vou lá por quê? Porque lá tem todas as edições passadas, entendeu? Então, é, isso pra quem tá no interior. E pra quem tá numa cidade grande, sempre rola aquela banca com edições passadas. Sempre rola um sebo, sempre rola um jeito, cara. Se você tá em São Paulo, você tem liberdade. Por exemplo, às vezes a pessoa, não tem condições de ficar tirando todo mês aqueles 40 contos pra comprar aqueles títulos que você quer comprar, mas você não precisa gastar dinheiro todo mês. Você pode comprar um título um mês, outro título outro mês, depois você volta e compra aquele que atrasou e tal. Tem como você dar um jeitinho e comprar. A parte do DVD de anime eu acho meio complicado, como eu falei. Se você tem condição, compra. Se você mora numa cidade que tem a locadora boa, alugue. Porque sempre vale a pena ver a faixa dublada, ver como é que ficou. A qualidade de DVD muitas vezes é melhor do que o que você está baixando. Eles têm que aprender um pouquinho a colocar extras, são sempre interessantes, sempre chamam, sabe, público, porque você não encontra extra na internet. O que me tira o tesão de gastar dinheiro com DVD aqui, que se, por exemplo, se eu tivesse um pouco mais de grana agora, eu importaria vários DVDs dos Estados Unidos. Cara, olha só, se saísse na... Beleza, tá saindo Naruto aqui em DVD, e se em todo box tivesse um DVD com, sei lá, o Kishimoto explicando por que o mangá tá tão ruim, eu comprei, sabe, eu não arrumaria um jeito de conseguir aquilo pra assistir, sabe? Foi bom você tocar nesse assunto, eu tava perdendo um pouco esse ponto. O negócio é, tem várias coisas que eu posso mover mundos e fundos, fazer loucuras, entrar em dívidas bancárias de R$20.000 pra comprar. Mas tem que valer a pena. O problema é que você vai comprar aqui uma coisa que no máximo vai ter uma faixa dublada, que lindo. Por mais de R$100, não compensa. Agora, nos Estados Unidos, eles lançam os boxes fechados das coisas e vem... Quer dizer, lógico, eles geralmente lançam aquelas versões light do negócio, só com a série, legendada, acabou, baratinho, e lançam o negócio mais com faixa dublada e com extra, que é um pouco mais caro, mas que vale a pena, porque geralmente os extras são bons, tem faixa de comentário com os caras originais, tem make-off, blá, blá, blá. Quer dizer, são coisas que trazem, que agregam valor ao produto aqui, eles não fazem isso. Mesmo porque cresceria mais ainda, eles iam cobrar R$500 pelo negócio. Cara, se saísse o DVD de Bleach aqui e tivesse um extra com um combatite falando uma frase, eu compraria porque eu quero saber como é que o combatente fala, sabe? Se ele é verdade também no jeito de falar. Porque é muito difícil você não tem, você quase não acha, esses caras não tem tempo de dar entrevista mesmo. Então você não acha entrevista com o HK, você não acha lugar nenhum. Ele tá entrevista desenhando, sabe? Ele nem olha pra você. Você vê uma sombra assim, ele atrás desenhando e falando. A única forma de você conhecer a cara dessas pessoas que estão por trás dos animes. É fotos raríssimas, sabe? Na internet você não encontra nem foto. Eu fui procurar foto da autora lá de Ichigo 100%, porque eu comecei a desenvolver um certo afeto por ela, querendo saber se ela era bonitinha. Não tem, cara. Deve ser horrível, não precisa ser deprimido. É legal ver a cara dela, né? Nem que ela fosse uma japa gordinha e baixinha, que nem a Mocona do Clep. É, a Mocona do Clep é fofinha. É, só uma japa gordinha e baixinha. Enfim, acho que o assunto acabou, já teve quase uma hora a gente falando sobre isso. A gente tava com medo de que não ia ter assunto suficiente pro Mark One, que o Mark One ia ficar com, oh meu Deus, menos de 2 horas. Mas não, ele não pode ter menos do que 2 horas e poucas. A gente ainda não alcançou a nossa meta de vida, que é fazer o Mark One de 4 horas. Não, a gente ainda vai fazer um Mark One de 24 horas, com o Jack Bauer e com pi. E com uma reviravolta na 12ª hora. É, dividido em, sei lá. É isso, então o recado final é esse. Põe a mão na consciência. No bolso. É, no bolso. Se vocês sabem que vocês podem comprar alguma coisa original, compre a coisa original, apoiem a indústria. O mercado brasileiro tá se esforçando, tá botando coisa de qualidade no ar. Com o tempo as coisas vão se acertar e talvez daqui a uns anos você possa baixar, não pagar tanto, mas por enquanto faça alguma coisa para que não cheguem à falência, que não. Quando essa tecnologia estiver disponível aí para outras mídias, ainda exista um mercado de anime e mangá por aqui. Dica para todos os executivos que nos escutam, tanto americanos como japoneses e brasileiros: não tenham medo de investir em novas mídias. Se você é japonês e sabe português, nos avise, que a gente precisa muito da sua participação. É, enfim, a gente não paga, tá? Ah, claro, se você é japonês no Japão, tá? Liberdade não serve, não. É, não tenho medo de investir nas novas mídias. É, e deixa eu só expressar meu ódio contra os japoneses da liberdade, porque vocês roubam os primeiros lugares de todos os concursos que eu faço. Parem de estudar, vão ler mangá, vão baixar doujin. Obrigado. Eu tô tão nervoso assim, é bom terminar com sua indignação, com uma coisa mais apaixonada. Então, como tá virando padrão no final de todo o Mark One, vai ter uma musiquinha que vai rolar aí, vai tocar inteira. A live da Yui, que tá servindo de abertura pra Fullmetal Alchemist Brotherhood. E essa temporada tem várias músicas legais, eu fiquei na dúvida se eu colocava alguma de K-On, Kagayaki Girls, ou então Don't Say Lazy. Mas decidi por a live porque eu gosto muito da Yui, e eu gosto muito do jeito como a música muda de clima todo momento, e é muito legal, e junto com a abertura fica ainda mais bonito, ainda mais legal. E, pra quem tiver paciência, como sempre, depois da música tem um trash que pode valer a pena ou não, é por sua conta e risco. Agora deixa eu parar de falar, porque o pessoal aqui de casa pensa que eu tô falando sozinho, que eu fiquei maluco. Shimani wa mada chisei nagai de shou. 心配かけたままだったね。あの日抱えて全部、明日抱える全部、順番つけたりはしないから、分かってくれますように、そっと目を落としたんだ。見たくないものまで見えんだもん。いらない噂にちょっと初めて聞く発言、どっち向かい合ったら友達だって、嘘はやめてね。大ハートが苛立つように、体の中燃えているんだ。本当は期待してんの、現実ってやつがない。それに生きてるんだって叫びたくなるよ。覚えています、やり残してることをやり直してみたいから、もう一度行こうかな。それに生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか、無難になんてやってられないから、帰る場所もないの、優しさにはいつも感謝してる。 A gente recebeu um e-mail aqui do Sistema de Trabalho em Casa, STC, para várias pessoas, e a gente também tá, quer dizer, a gente faz parte de uma lista seleta de pessoas que recebeu esse e-mail. Estou muito feliz, assim, agradecer ao Sistema de Trabalho em Casa por ter enviado, mandou pro Felipe Arroba, pro Ronaldo. Eu acho que eu conheço esse Gusto Oliveira. Mandou pro Divulgação de Eventos. Graziela Franco, cidadão fulaníssimo. Boneco de Trapo, @bol.com.br, mano. Ou seja, uma lista assim, muito legal. Obrigado ao senhor. O Sistema de Trabalho em Casa. Olha, venda de hamster. É, @. E ele fala isso: olá, amigo. Ah, quer ter uma renda extra trabalhando em casa? Esta é a oportunidade que você esperava. Sem experiência. Trabalho todo feito pela internet ou pelos correios. Você estabelece seus próprios horários. Ótima oportunidade para estudantes, aposentados e pessoas que não podem trabalhar fora. Ganhos por produção. Ajuda de custos de R$ 1.200 mediante pequena produtividade. Ganha notebook sem sorteios, apenas por cumprir meta. Peça com dois S, material informativo sem compromisso. Eu acho que aboliram mesmo sem cedilha. O Matheus não tava falando besteira. É, cara, aboliram. A gente tava achando que foi burrice do seu sistema de trabalho, mas não, cara, aboliram mesmo. Desculpa aí, Matheus. Visite nosso site, www.trabalhoemcasaoverdadeiro.com.br/645726. Clique em Quero Ser Produtor, preencha o formulário e receba a nossa proposta de trabalho independente. Maiores informações, stc.web.contato@gmail.com. Isso aí, obrigado. Sistema de Trabalho em Casa, STC, valeu mesmo. A gente vai entrar em contato, né? Com certeza. Eu quero ganhar R$1.200 por mês pra fazer nada. Acho que é uma boa ideia, né? A gente ficar de casa, só, sei lá, não sei o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer alguma coisa dentro de casa. Vamos entrar. Ganhar dinheiro por isso. Clica aí, no site tem um SZ no final, eu não sei porquê, mas cheio de clique.